Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró, do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade, filho, Borracha, na mesa operando, nosso diretor, Pedro Henrique. Fala aí, Robertinho, como é que você tá? Boa noite, tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, tô muito bem. Hoje a gente vai falar de assuntos muito importantes aqui. Alguns, aliás, que eu gosto muito, que é sobre a grana, sobre dinheiro. Todo mundo, quem me conhece, sabe que eu gosto do dinheiro. Aquele, é o capitalista clássico, né, mano? O capitalista, ele curte o dinheiro, ele gosta de falar disso, né? De projetar sua fortuna, enfim. E a gente trouxe um cara muito bacana, assim, que entende bastante e que, além de entender, já teve com a gente. Então, eu considero ele um amigo pessoal que a gente tem. Mas não por isso, e sim pela sua qualidade, pelo seu conhecimento, ele tá aqui pra trocar uma ideia com a gente. E completando a sua introdução, Robertinho, eu quero lembrar a galera que vocês pediram muito esse convidado, e aqui no Três Irmãos é assim, vocês pedem, a gente corre atrás e chama. Verdade. E faz acontecer. Então, depois de muitos, né, leva ele, o homem tá aqui. É isso, cara, e esse cara é legal mesmo, hein? Você vai querer falar que eu puxo o saco dele também agora mesmo, você vai ver. Daniel Showa Investimento. Que honra estar aqui, meus amigos, Rodrigão, Robertinho, Pedrão, meu parceiro. Cara, só tenho a agradecer por estar aqui, uma noite incrível. Eu tinha um sonho de estar aqui nesse podcast, cara. Estou realizando um sonho hoje, estou emocionado, né? Por dentro aqui estou em lágrimas de emoção. Mas, cara, só a gratidão de estar aqui com vocês. Vamos bater um papo, né? Tu sabe que o Robertinho puxa saco pro seu mesmo. Ah, né? Eu tô sabendo dessa parada aí. Ele puxa saco de rico, velho. É sempre puxa saco assim. De rico. Se o cara... O que que é, Pedrão? Não é só puxar saco, mano. É um gambá, cheira o outro. O né? Robertinho puxa saco de rico, velho. Quando vem rico aqui, ele fica todo. É. Queria te buscar em Uberlândia hoje, né? Eu falei, pô, Robertinho, eu vou todo... Eu busco todos os convidados, deixa que eu vou. Não, mas o Daniel faz questão, não sei o cara, quê. Meu amigo. Fez de tudo, velho. Fez de tudo. Não consegui. Não, mas aí na volta alguém me deixa lá, pode me deixar, vambora. A gente negocia. Agora, quando é convidado, tem um poder aquisitivo mais inferior assim, sabe? Aí é difícil. Aí senta aí, até longe, né? Senta pra ali, tá ligado. Às vezes acaba o podcast e ele sai da sala e vai embora. Nossa. E nem canta trocando ideia. Verdades duras. Os convidados, tá, gente? Os convidados sabem a verdade. Sabe quem verdade, passa aqui dentro sabe. Esse joguinho de Maquiavel que ele faz comigo não cola. Tu veio de Manaus. De Manaus, cara. Cidade próxima, né? Você pega o Uber, tá aqui. Uber avião, né? 4 horas de voo até São Paulo. Mais uma horinha até aqui, então... mas eu tô acostumado, eu viajo bastante assim, então... Você viu esse rolê que o Richard Rasmussen fez agora? Cara, ele foi... Tem até um amigo meu, né? Que o Mamute. Não sei se tu sabe quem é o Júlio. Um gordão assim e tal. O Júlio Miranda e tal. Então, é meu parceiro também de venda, de venda direta e tal. E aí, eles fizeram um rolê pela Amazônia, né? Pela estrada e tal. Não sei se foi BR-319, Transamazônica. Cara, tá no asfalto ainda, né? Inclusive, a gente pode até bater um papo sobre isso depois. E eles fizeram, e me parece que o Richard, no final, meio que bloquearam ele de ir, né? Eu não entendi muito bem essa história. O cadê foi apreendido ali. E eu não entendi bem o porquê. Eu sei que no voo vindo pra cá, pra Uberlândia, né? No caso, pra São Paulo, o Richard tava comigo no voo. Aí eu liguei pro Mamute, né, que é um dos participantes lá, falei, mano, e aí, vocês chegaram em Manaus? Não chegaram? O Richard tá aqui, pô. Aí ele falou, mano, o Richard foi apreendido e foi não sei o quê. E até agora eu tô tentando entender essa história, assim. É, cara, eu falei isso com você porque, assim, realmente, eu acompanhei os dias lá que eu tava no rolê. E é assustador, assim, aquela transamazônica que vai até Manaus ali, cara? Sim. Tipo, não tem asfalto, né? Não estrutura, e sai né? governo, entra governo... Sim. Eu até achava que o Bolsonaro tinha assaltado aquilo lá tudo, que direto um caminhoneiro fazia um vídeo, olha aqui, o Bolsonaro trouxe asfalto aqui e tal, não sei o quê. Sim. Mas é só terra, velho, só terra. Você tem a Transamazônica ali, tem a BR-319, eu não sei exatamente ali a conexão, né? Mas inclusive ela não para em Manaus em si, ela para mais pra baixo, né? Fiquei até na dúvida como é que eles chegaram em Manaus depois, mas pegaram algum outro tipo de conexão. Pegou uma balsa, né? Balsa. Então não dá, porque ela não chega direto em Manaus, entendeu? Então pegou uma balsa, agora tá explicado como eles chegaram lá. Mas assim, sobre essa conexão do norte e sul, isso o Brasil é muito precário, né? Pô, a gente tem uma zona econômica especial, a gente tem uma potencial Tianjin lá em Manaus, né? Que é a cidade que vocês visitaram, da BYD, né? Que poderia funcionar muito bem. Eu sou um defensor desse modelo, né? De Tianjin e da Zona Franca. Só que os caras não conectaram, pô, o norte do Brasil, que é Manaus, no caso, com o sul. Então, a melhor forma de fazer isso pra mim era ferrovia, né? Porque se tu faz via rodovia, já abre espinha de peixe. Tá ligado que é espinha de peixe? Uhum. Sim, aqueles pontozinhos, né? Meu irmão, tu abre uma rodovia, daqui a pouco vem um cara e abre um grau, outro bota uma casa de... borracharia. Isso, uma casa de facilidades lá, masculina, entendeu? Um negócio assim... Irmão, daqui a pouco tem um quer ser vereador, daqui a pouco tem um cara falando que o cara no o estado não asfalta a cidade dele e tal. É complicado, mas a ferrovia seria muito melhor. Mas só pra... A galera lá em Manaus briga muito sobre isso, né? Sobre ter a rodovia, a BR-319, ou não. E qual que é a opinião do Manaus, Ana? A opinião média de ter, inclusive eu sou a favor que tenha. Eu só achava que a melhor opção era a ferrovia. Uhum. Até porque a gente voltou da China agora, né? 45 Sim, funcionou mil bem, né? Quilômetros de trem-bala. Mas a ferrovia seria a melhor. Mas em não tendo a ferrovia, não tendo um projeto nacional de desenvolvimento pra isso, a rodovia seria, na minha opinião, melhor, né? Daniel, as espinhas de peixe. Aí o Estado vai e vai tentar regular, né? Fazer fiscalização ambiental para que não tenha um desmatamento tão grande. O Estado já mostrou que é possível. A própria Zona Franca em si, o Estado do Amazonas, tem 98% das áreas preservadas. E isso não é porque a galera tem bom coração, não. Porque aqui no Sudeste, nego desmatou. Sim. No Pará, nego desmatou. A galera desmatou na Alemanha, no lugar inteiro. Uhum. Só não desmataram no Amazonas por quê? Porque a Zona Franca dá oportunidade de emprego para a galera. Então, não é que a galera viu lá uma árvore de mogno e muirakatiara e não quis tirar. Não, porque a Zona Franca dá emprego. Então, pelo menos para isso ela serviu, né? Para preservar. A Zona Franca, ela favorece, então, o emprego lá em Manaus? Assim, favorece. Né? Realmente, a cidade de Manaus é uma cidade que tem o desemprego bem baixo. É, eu não sei o número de desemprego que tá agora, né? O Brasil agora tá com cerca de 5% de desemprego, né? Então o Amazonas não é muito diferente disso. Aí a galera entra na briga, né? Pô, mas entra o Bolsa Família, entra a métrica de não sei o quê, que o Bolsonaro mudou e o Lula manteve e tal. Independente do jeito que você calcule, o fato é que o desemprego no Brasil, ele está em números relativamente bons. Não tô falando que o Brasil tá voando, tá, galera? Mas tá relativamente razoáveis. Já. E lá em Manaus também. E boa parte dos empregos lá de Manaus, eles estão direto ou indiretamente ligados à Zona Franca de Manaus, entendeu? Então, é por isso que as árvores estão lá, pô. Sim. Porque se não tivesse, eu ia pegar uma motosserra, vum, já raspar, ia plantar tudo. Uma soja, eu ia fazer, vender a árvore. Não, né? O Richard, a gente começou falando dele, o Richard Sim. é um ferrinho defensor de que para você ter a floresta, para você ter qualquer tipo de preservação, Sim. você precisa estar com a barriga cheia. Exato. Não adianta você falar, pô, vamos preservar e o cara morrer de fome ali do lado. Outra coisa que a gente viu, e falando dessa região, é que a Amazônia é, né, sem dúvida, talvez um dos lugares mais ricos do mundo. Sim. E todo mundo sabe que lá tem muita riqueza. Mas cadê essa riqueza? Porque quem vive lá é quem mais sofre, é quem mais é sacrificado, sem recursos, sem auxílio. Exatamente. Sem nada. Então é tipo assim, de que adianta uma riqueza se não é para quem vive no meio da... Sabe? Exatamente. Ele mostrou muito disso também. Eu concordo, cara. Cara, assim, a floresta, para ela estar em pé, ela tem que dar dinheiro. Tem que dar claro. Lucro, né? E o mercado, de algum jeito, tem que lucrar com isso, né? Eu sou a favor da união, obviamente, do Estado com o mercado, né? Eu até falei pro Robertinho antes aqui que a minha missão é um pouco difícil, que eu tenho que convencer os dois lados que o outro é bom. Por exemplo, eu tenho que convencer a galera que é muito estatista, né? De que o mercado, do qual eu sou o setor privado, é bom. E eu tenho que convencer a galera do mercado também, que eu invisto, né? Conheço muito Faria Lime, muito essa galera... Que tem dinheiro e tem gente que tem raiva de pobre mesmo e raiva de Estado. Eu tenho que convencer essa galera que o Estado faz muito bem pra economia. E lá na Amazônia, a floresta só dá dinheiro... Não é que a floresta dá dinheiro, mas a floresta no mundo inteiro só vai dar dinheiro, só vai ser preservada se ela der dinheiro. No Exato. Caso da Amazônia, o que dá dinheiro não é a floresta, mas é a Zona Franca. Por isso que ela tá em pé, entendeu? Você acha que deveria haver um equilíbrio, então, entre Estado e setor privado? Sim, deveria ter um equilíbrio. Eu tava pensando nisso hoje. Sim. Na situação hoje do Brasil, não tá equilibrado. E na sua opinião hoje, o Brasil... É mais Estado ou é mais setor privado? Aí depende da área. Tem área que o Estado atua, que ele tá grande, cara, entre aspas. É muito privado hoje. Ele... Não, é mais privado. O Brasil é um país capitalista. Se a gente quiser esse equilíbrio, Sim. a gente precisa de muito mais Estado. Não, a gente precisa. Mas depende... Eu sabia que ele ia chiar. Não, calma. Sabia que ele ia chiar. Ó, a gente tem que falar aonde o Estado é grande ou não é. É porque o Estado aqui já é grande, só é mal utilizado. O negócio aqui não falta muito Estado aqui não, mano. É porque assim... Não falta. São dois... Aquilo é muito Tem ruim. Dois tipos de uso diferente do Estado, pô. Tipo assim, tem lugar que o Estado não precisa ser grande, tem lugar que o Estado precisa obrigatoriamente ser grande, pô. Então eu gosto sempre de perguntar essa divisão, porque o cara fala, mano, o Estado é grande. Eu falo, mano, mas é aonde? Tem É, os professores estão com super salário, é isso? É, tem mais. O Estado está gastando muito com educação, com saúde, as escolas estão tudo high-tech. Aí o cara, não, pô, peraí, na educação não me parece que o Estado está muito grande mesmo, não. Aí eu falo, tá, mas aonde que tá, então? É na infraestrutura, o asfalto, ele tá muito gordo, tem muito dinheiro. Só... Aí o cara fala, me parece que tá nisso, não. Aí eu falo, mas cartão de político, judiciário. Enfim, previdência e tal. O legislativo, o judiciário daqui são exacerbados. Aí é. Mano, a gente gasta 130 bi com o judiciário por ano. Os Estados Unidos gastam um terço disso, pô. Qual que é o impacto disso na receita do país? Não, calma. Eu consigo achar, eu tenho um lado mais liberal e eu tenho um lado bem desenvolvimentista pela China. Claro que eu vou falar. Inclusive, eu tenho até preconceito, né? A galera sofre preconceito comigo. Eu sofro preconceito com a galera, que é o seguinte... Que eu sou do setor privado, então a galera do setor privado acha que o Estado é parasita. E eu sou completamente o contrário. Eu acho que o Estado bem organizado pode ser um instrumento gigantesco de potencializar uma nação. Então, eu tô mais no teu campo, tipo, vamos usar o Estado e tal. Agora você vai até poder concluir um raciocínio. Só que tem lugar, mano, tem lugar que dá, que eu sou mais liberal, assim, pô. Por exemplo, judiciário, é 130 bi. Cara, os Estados Unidos gastam um terço disso e eles têm 50% a mais de população. Então, olha só, vamos fazer uma conta liberal aqui, vamos tentar meu lado fiscalista aqui, vamos botar ele em prática. 130 bi, 150 bi do judiciário. Os judiciários no mundo, eu consigo fazer eles com 30 bi bem. Então, eu consigo achar 100 bi aqui. 100 bi, ó, o déficit primário, né? Que eu sou meio crítico. Ah, déficit, superávit. O Estado pode sim operar em déficit, na minha opinião, dependendo da estratégia, tá? Mas o déficit primário foi 50. Então, 100 bi do judiciário tem uma fonte, pô. Previdência. A Previdência também. É, os liberais não falam muito disso, porque o principal rombo da Previdência, sabe quem que é? Militar. Só que militar, tipo assim, o cara contribui com 10 reais, mas ele pega de volta 60, 80. Então, é o maior rombo de todos. E tem uma parada dos vitalistas também das filhas, não tem? Filho, um monte de coisa de militar. E aí, mas por que que a galera mais à direita e mais liberal não fala de militar? Porque normalmente é parceiro, pô. Não, pô, militar aqui, os amigos do Bolsonaro e tal. Então, pô, você tem que fazer uma reforma, né, da Previdência com... Calma. Não é liberalismo puro que eu tô falando, não. Mas você pode fazer uma reforma da Previdência com um pilar de capitalização, que é o mundo inteiro trabalha assim, tá? Você sabe o que é capitalização e repartição? A diferença? Pode explicar. Conta aí pra gente. Repartição é o seguinte, é tipo um sistema de pirâmide. Então, tipo, a galera que trabalha hoje, ela sustenta a galera que está aposentada. Eu trabalho ontem. Então, os jovens hoje que estão trabalhando, sustentam os aposentados. Quando esse modelo foi criado de repartição, ele tinha algum sentido pela demografia. Porque você tinha muito jovem trabalhando, por exemplo, numa proporção de 6 pessoas trabalhando para uma aposentada. Uhum. Então fazia algum sentido. Pô, a pessoa não tá, ela não contribui consigo mesma, ela contribui com outro, né, com o veinho. Essa aqui é a lógica. A conta fechava. Só que com o passar do tempo e a expectativa de vida foi aumentando, pô, essa proporção de 1 para 6, 1 para 5, ela começou a ficar menor. Hoje, e daqui a poucos anos, você vai ter uma proporção de 1 aposentado para cada 1 trabalhador. Então, e o cara... Ah, o aposentado ganha R$2.000 por mês, 3 mil. Mas o cara que trabalha não contribui com 2, 3 mil por mês. Ele contribui com 200, 300, 400. Então, essa conta não fecha. Então, o sistema moderno, ele é um sistema de capitalização em que eu contribuo para mim mesmo. Todavia, agora o meu lado mais desenvolvimentista, mais à esquerda, vamos dizer assim. Todavia, se você colocar um sistema puro de capitalização, em que eu contribuo para mim mesmo, pode ocasionar experiências ruins. Que a sua contribuição, você está contribuindo para si mesmo. Certo. Aí tu se aposenta. Só que às vezes, no Chile aconteceu isso, tá? Você se aposenta. Quando você se aposentar, o teu ganho não é nem um salário mínimo, pô. Aí os velhinhos... Tem país que o velhinho, em sistema de capitalização, se suicidou, pô. Coreia do Sul. A Coreia do Sul e tal. Assim, cara, suicidou, crise, depressão. Mano, o cara velho tem que curtir a vida e tal. Então, o que eu advogo, que seria justo, é... Sim, a gente tem um problema demográfico, faz sentido a capitalização? Faz. Mas você tem que ter mais um ou dois pilares juntos, né? Que são pilares sociais. Tipo assim, um pilar mínimo. Cara, ninguém vai ganhar menos que o salário mínimo, por exemplo. Você já garante. Então, mesmo que o cara não tenha contribuído tanto... Cara, regra 1, não posso ganhar menos que o salário mínimo. Regra 2, eu ainda posso ter um pilarzinho de repartição, talvez. O cara que trabalha hoje contribui com o cara que está aposentado. Então, assim você teria um sistema um pouco mais sustentável, mas que ninguém ia estar morrendo, mano, entendeu? E, enfim, então a Previdência, ela é um problema mais pelos militares e tal, menos pela galera que trabalhou normal. Daria para fazer alguma coisa, mas se for o que a galera fica pregando aí de super liberalismo, de só capitalização pura, a galera vai se ferrar muito e não vai ter uma aposentadoria digna, né? Então você tem duas fontes aqui. É, outra coisa. Eu falo muito, né, gente? Não, mas esse é o bom, é. Vai lá, vai lá. Tá. Essa aula já não precisa pagar. Ah, sim. Seu lado capitalista não vai... Não vai sim, isso, dá o like aí, viu, galera? É. Dá o like na live aí. A gente tá ao vivo. Quem quiser aprender sobre investimento aí, pode mandar um superchat e a gente vai responder no final. Aí vamos outra conta. Então a gente tem uma previdência aqui e a gente tem um judiciário aqui. Eu gosto muito da pergunta do Dabilhão, né? Que eu uso, até o Ciro Gomes que faz e tal. Uhum. Mas aqui a gente acha dezenas de bilhões. Tem outra conta. Orçamento secreto, quer dizer, não é mais secreto. Emendas parlamentares, exato, né? Que na época lá do Bolsonaro era mais secreto. Aí o Lula falou, não vai ter secreto comigo. Mas manteve o orçamento alto, né? Mas assim, pra ser bem honesto, eu não sei o quão nível de culpa o Bolsonaro e o Lula têm nas emendas. Eu acho que é mais o Congresso que faz uma pressão maquiavélica sobre os presidentes da República. Eu sou, independente se o presidente é de direita ou de esquerda, ele tem dificuldades com o Congresso, na minha opinião. Tem culpa de ser frouxo, né? Tem culpa de ser frouxo. Mas, por exemplo, cara, 60 bi. Mano, 60 bi de orçamento. Mano, lembra que o déficit inteiro, que o pessoal fala, tem que fazer superávit, não sei o que, foi 40, 50, pô. Então, mano, 60 bi do Congresso. 130 bi para Judiciário. Mais a Previdência, que é centenas de bilhões também. Então, se for para ser liberal em algumas coisas, topo, tamo junto e tal. Mas, assim, eu não quero deixar ninguém morrer de fome. E também não precisa tirar a Bolsa Família para isso. Não precisa tirar a Bolsa Família. Não precisa tirar essas assistências do governo. Dá para ser liberal e você fazer um superávit aí. A questão é, qual é a questão macro de todas? Dá para aumentar o assistencialismo? Depende. Dá até para aumentar um pouco, mas assim, eu usaria o dinheiro do Estado para outra coisa. Porque assim, ó. Então tem esse lado liberal, dá para ter uma cartilha aqui de corta custo e tal. Eu falo muito com o Tamir, né? E com o Fred, né? E com o William Jacob e tal. O William Jacob foi o primeiro cara que eu conheci, assim, no YouTube. E a gente tem essas discussões, né, e tal. Eu falo, mano, a galera mais do nosso campo e tal, a gente tem que saber comunicar que a gente não é a favor de tudo que o Estado faz, não, e de qualquer gasto do Estado, não, pô. Eu, Daniel, não sou a favor, não, pô. Esses gastos de judiciário, cartão de político... Mano, se você é a favor disso, tudo bem, mas ele fala, mano, a gente é contra. Eu falei, cara, mas a gente tem que comunicar isso. Agora, eu usarei o dinheiro do Estado pra coisa que faz a nação ficar rica. Judiciário não faz nação ficar rica, previdência não faz nação ficar rica, e política social compensatória, Bolsa Família e tal, não faz a nação ficar rica, eu sou a favor. Mas ficar rica, tipo a China tá ficando, os Estados Unidos, é outro tipo de política estatal que faz, né? Aí, e o Estado vai ter que operar em déficit esse período, não tem como. Então, mas aí a gente teria que ter, sei lá, uma quebra burocrática... Uma nova legislação para liberar, porque a gente é travado pela própria lei que o Brasil tem. E além disso, sim, só o Estado poderia fazer isso, você concorda? Concordo. O setor privado nunca conseguiria. Não, como auxiliar, sim, pô. Tem que estar o setor privado, ele tem que estar. Tá, tem que estar nesse equilíbrio ali, isso, mas falar assim, ó, vamos deixar só o setor privado investir, só o setor privado colocar a grana nas pesquisas, né? O próprio mercado se entende sozinho. Não acredito nisso porque não há precedente, né? Então, eu conheço 26 países. E, cara, todos os países que eu vou, igual a gente foi na China, eu pesquiso lá, mano, como é que é a economia desse país? Será que tem SUS? Será que a ferrovia é pública, é privada? Então, eu dou uma pesquisada, né? Claro que eu não vou lembrar de memória a economia de 26 países, assim. Mas, cara, os Estados Unidos, que em 1980, os Estados Unidos, normalmente, eles escrevem livros para os outros aplicarem, mas eles não aplicam, né? Lá nos anos 80, você teve uma onda liberal muito forte, né? Com o Ronald Reagan, a Margaret Thatcher. E no final dos anos 80, eles escreveram um manual pro mundo. Tá ligado o que, que é? Vocês lembram o que, que foi? Falei. No, que é o não manual... é o tratado de Kyoto, não é? Não. Que é o manual do... Vou já voltar nesse ponto, que é o manual básico do neoliberalismo, eu já revelo pra vocês. Mas assim, voltando um pouco antes. Como os países ficaram ricos? Como os países ficaram ricos? Né? O Adam Smith, lá em 1776... criou um livro chamado Riqueza das Nações. Aí na visão dele, ele falava o seguinte, cara, os países que ficam ricos são países, sim, que vão apostar na indústria, a indústria é um negócio que está nascendo. Naquela época a indústria meio que estava nascendo, né? Revolução Industrial e tal. São países que vão fazer especialização do trabalho. Ele dá um exemplo da fábrica de alfinetes lá, né? Ele dá um exemplo de um cara que produzia alfinete sozinho e do outro que fazia em fábrica. Na fábrica é diferente. Um cara faz a cabeça do alfinete, o outro... corta o alfinete, o outro pega o metalzinho e tal. E segundo ele, a especialização é boa. Então, eu concordo com isso. Mas os países que ficaram ricos foi porque O Estado investiu muito na economia, mas o setor privado comprou a ideia também. A maioria das inovações que a gente conhece foi o Estado que descobriu. Por exemplo, a gente tem aqui o iPhone. O iPhone, que teoricamente é símbolo do capitalismo. Tá? Uhum. Símbolo do capitalismo. Já viu aquela história do socialista de iPhone? Já demais. Eu não acho muito crítica. Eu não sou socialista, nem comunista e tal. Eu não sei nem que eu sou direito. Sou tá, um assim. Cirista. Eu sou... Não, nem cirista também. Milionário. Não, eu votei no Ciro, mas eu não gosto de me apoiar em político. Eu não gosto de me apoiar em político, né? Mas eu votei no Ciro, assim, não tenho nenhuma vergonha de falar isso e tal. Eu gosto do livro dele, né? O livro do Ciro é muito bom. Só que ele é meio maluco, assim. Ele tem umas alianças meio estranhas e tal. E eu aprendi com ele, inclusive, que a gente não tem que ter paixão por político. Boa. Então, beleza. Então, não Boa. Tenho, não tenho paixão. Se ele Você fizesse... já aprendeu o que precisava. É, exato. Se ele fizesse cagada dele, não vou precisar apoiar. Mas o livro do Ciro é muito bom. Muito bom. De Nacional de Desenvolvimento. Mas voltando. O iPhone, o socialista de iPhone, não é tão justa assim essa crítica. Por quê? Porque assim, ó. Cara, pega o iPhone aqui, ó. Não foi o Steve Jobs que inventou. O Steve Jobs entrou no final da cadeia. Porque a tela de touchscreen, o Estado americano desenvolveu. A internet, que a gente tá se vendo aqui, ó, na internet, foi o setor privado que fez? Fala o nome do teu bilionário que fez a internet, fala rápido, pensa nele. Não foi. Okay. Porque foi na DARPA. Os Estados Unidos, a pretexto de guerra, né? Investimento de defesa. Foi. Botou lá dinheiro lá e os Estados Unidos desenvolveram a internet, pô. A internet, a tela de touchscreen, GPS. Você foi me pegar lá em Uberlândia, aí deu o nome do meu hotel, tu botou o GPS. Quem foi que inventou isso? Fala o nome do bilionário. Não foi. Foi o Estado americano. Só que a iniciativa privada fez o que ela faz de melhor. Pô, eu amo a iniciativa privada, cara. Eu sou um setor privado. O Steve Jobs olhou e falou, mano, o Estado inventou isso, inventou isso, inventou isso, inventou isso. Eu vou juntar esse bagulho num troço, num celular, e vou vender. Aí, a meu ver, o setor privado faz isso melhor do que o Estado, né? Criar produtos comercializáveis, entendi, por pessoas, né? Uhum. Perfume, brinquedo, celular e tal. Então, a maioria dos países que se desenvolveu do mundo, eles avançaram na cadeia industrial. Eles não são do agro. Não são agro. A gente pode entrar nessa discussão, é polêmica, mas eu tenho números para comprovar que os países mais ricos não são do agro, tá? Mas o Estado investiu em tecnologias, o setor privado absorveu, criou produtos altamente tecnológicos. Isso aqui não é soja, tá? Imagina que é o dia do teu casamento, é aniversário de casamento. Aí você chega com a mulher de vocês. Vocês apresentariam ela com iPhone? Seria um bom presente? Opa! Eu vou dar uma outra opção pra vocês. Vocês podem chegar com a mulher de vocês e falar assim, ó. Amor, você prefere um iPhone ou 4 toneladas de soja de presente? O que você prefere? Aí tu fala, como assim 4 toneladas? É, porque me falaram que o agro e a soja é o ouro brasileiro. E um iPhone, a preço de exportação, ele é o mesmo do que 4 toneladas de soja, mano. Mano, 4 toneladas enche essa sala. São um quid, ele pesa uma tonelada, pô. 4 toneladas, então a mesma coisa. Então, os países que ficaram ricos, eles não pararam no agro. O agro é importante, mas eles não pararam lá e eles chegaram aqui. Aí tu vai ver como os países chegaram lá. Foi o empreendedor, o bilionário no começo, que investiu no começo da cadeia? Não, o Estado investiu lá e o setor privado depois adaptou. Coreia do Sul foi assim, na China foi assim. Tem bilionário na China? Tem. Galera se amarra em ganhar dinheiro na China e tal. Eu fico feliz porque eu gosto de ganhar dinheiro. Mas assim, o Estado chinês, mano, quem duvidar do investimento estatal ou dos planos nacionais que a China teve para incentivar o setor privado, tá maluco assim, né? Eu posso até falar dos planos quinquenais da China, que eu tenho todos de cabeça, inclusive. É, assim, eu concordo com você, no caso igual o Steve Jobs, ele pega todos esses produtos que já existiam, sim, tem uma ideia, talvez a ideia também não foi só por parte dele, porque ele contratou vários engenheiros. Aí, depois, já estava até pronto, e foi... só viabilizou isso. Não, ele tem o mérito dele ali no começo do computador ali, né, que ele faz. Subiu. Mas depois a empresa vai crescendo ali e tal. Ele vai contratando mão de obra, vira a potência que virou. Uhum. Bacana. Mas eu acredito que se fosse uma empresa que tivesse lado a lado com o Estado desde o começo, um Estado sério, a Apple hoje seria muito maior e tecnológica do que ela é. Pode ser. Vide o que a Huawei vem fazendo nos Estados Unidos. Né? Você pega, BYD. A gente foi na BYD. Né? Os caras começaram numa oficina com bateria. Uhum. Bateria de lítio. A hora que os caras foram crescendo, o Estado olhou e falou, opa, vejo potencial, quero ficar lado a lado, olha aqui que a empresa virou, né? Os caras tinham a Meituan, né? Que era o iFood ali dos Estados Unidos. Animal. Né? Se não fosse os caras, era o iFood da China. Mas não é o iFood da China. É a Meituan, velho. Sim. Os caras têm muito mais tecnologia e conseguem superar o iFood, assim, 100 vezes, porque tá lado a lado com o Estado nesse momento. Sim. Né? É, e quer falar alguma coisa? Eu quero, porque é uma coisa muito importante que eu vi lá. É que, por exemplo, o iFood, você está nos exemplos que ele citou aqui e da BID, uma coisa que é marcante e que não pode ser esquecido é que quando você tem um aliado como Estado, você tem uma barreira que não precisa ser rompida, que são normas internacionais, que são normas internas, normas de todos os tipos que existem. Uhum. Sabe, quando você está junto, por exemplo, e você vê essa força agindo na China, que eles falam assim, a gente precisa disso? Uhum. Sim, então vamos fazer. Depois que tiver que consertar, a gente conserta. E age com velocidade, sabe? É isso que faz a coisa acontecer. O Estado vai te favorecer. A China, ela não caiu no consenso de Washington. Tá aí, revelei, que eu falei que era o manual do liberalismo. É o consenso de Washington, lá do final dos anos 80, que os Estados Unidos falou o seguinte. Chegou lá nos 80, a China queria crescer, né? E o Brasil crescia muito. Porque de 30 a 80, o Brasil foi uma das nações que mais cresceu no planeta. No planeta. Depois a gente teve um problema do juro internacional, que o Paul Volcker lá subiu, o presidente do Fed subiu na canetada lá. Mas assim, a China, bom, que tava falando, 30, 80 e tal, o Paul Volcker, essa parada do Estado, mano, essa parada do Estado, a China não seguiu o consenso de Washington. Ela foi por outro caminho. Tu tá ligado que os caras da China vieram aqui nos anos 80, né? Em 78. Sim, pegaram nosso plano de desenvolvimento. O Deng, que era o presidente da China depois do Mao, o Deng mandou os caras aqui, já bem no comecinho do mandato do Deng, eu acho que era na virada ali, tá? Os caras vieram aqui, o Delfim Neto recebeu eles, estão ligados, né? O Delfim Neto, ministro e tal, famoso e tal, bem pragmático, aliás. O Delfim receberam, os caras foram em Itaipu, mano, na hidrelétrica lá do sul, falou, incrível, incrível. É água, energia. Porque a nossa matriz energética, ela é limpa, a do Brasil hoje, né? Mas na época era razoavelmente, então a nossa matriz, ela é principalmente hidrelétrica, né? 60%. E na China não é. Na China é carvão. Aí os caras vieram, os chineses, incrível, incrível. Será que foi lá que eles copiaram o nosso projeto de carro elétrico? Pô, tem um lance do Gurgel, tá, né? Gurgel Itaipu, pode que ser. Era o primeiro carro elétrico do Brasil. Pode ser. Não estudei sobre isso, mas talvez, né? O Gurgel, ele já era tão evoluído que ele era feito de fibra de vidro, mano. Cara, o Estado deixou o Gurgel morrer, velho. E você sabe que esse carro elétrico chamava Gurgel Itaipu, né? Não, essa eu não sabia. É, o carro elétrico, da Gurgel. E o nome dele? Chamava Gurgel Itaipu. Caralho. Era um carro a bateria, ele andava tipo de 60 a 80 quilômetros, e aí você tinha que carregar. Caralho, mas eu vou te falar, tudo isso já era do caramba. E aí a carga que você tinha que dar nele era tipo de 10, 12 horas. Pra ele andar de 60 a 80 quilômetros. Mas, mano, olha isso daí pra época, velho. E você tá ligado que pra época, ele era melhor do que muitos carros a combustão, porque os carros não tinham motor. Tipo assim, você tinha que abastecer antes disso. Você pega antes. Uma BID que começa com uma fábrica de bateria, uma oficina de bateria de lítio. Vira o que virou. Imagina se é um estado sério, um governo sério, pegando um negócio que já tem um carro elétrico pronto ali, velho. Nossa, pronto. O Estado não podia deixar a Gurgel morrer, não, filho. Mas, enfim, os chineses vieram aqui. Mano, olha a sacada, mano. Aí o Ronald Reagan escreveu, não, vocês têm que ser liberais, tirar o Estado da economia, não investir e tal. Aí o Brasil comprou essa cartilha nos anos 90 com o FHC. A Rússia comprou, o PIB dela caiu. Galera, comprou. Mas os Estados Unidos, pra ficarem ricos, investiram no Estado, como eu mostrei pra vocês. Investe até hoje, é quase US$1 trilhão orçamento militar, pô. A NASA e tal, enfim. Mas... aí os caras voltaram pra China lá, fi. Aí os chineses falaram assim, a gente precisa de mercado e a gente precisa de Estado, né? Na época do Deng lá, antes do Deng veio o Mao, né? O Mao. Eu vou já voltar na BID, tá, gente? Aqui eu entro numa ideia, eu volto na outra ideia, enfim. Mas o Mao, ele tem um legado bem complexo, assim. Tem muita gente que não gosta do Mao Tse-Tung, né? Ou Mao Zedong, como a galera fala. E muita gente que gosta. A gente esteve na Praça da Paz Celestial, na Cidade Proibida, e tem uma foto do Mao lá, tem uma foto. Eu imagino que o legado do Mao, ele é mais positivo do que negativo, porque o negativo foi bem pesado também, mas assim, mais positivo do que negativo. Calma que eu vou já chegar na BID, tá, gente? No Deng, na visita que fizeram aqui, eu vou já chegar na BID, tô só fazendo um paralelo. O Mao, pô, ele... Cara, o Mao, a China Mao entrou em 49, né? Com a revolução na China lá. E eles brigaram lá com os nacionalistas. Tinha um cara lá na China, lá, o Chiang Kai-shek, que era. Vazou pra Taiwan. Que vazou pra Taiwan, tá ligado? E aí o Mao venceu a guerra lá e tal. Em 49, fundaram a República Popular da China. E no começo foi muito bom, pô, assim, pra ser bem honesto e tal. É, apesar de eu não ser comunista, né? Mas assim, foi muito bom. Cara, o Mao. Dobrou a expectativa de vida do chinês. De 35 pra 65 anos. O Mao fez reforma agrária. O Mao alfabetizou a galera. O Mao deu direito das mulheres. O Mao, o que mais? É, cara, teve avanço, assim, na época do Mao. Só que teve a grande cagada adiante, né? Que é o grande salto adiante. Que foi que ele forçou demais a mão no Estado. Pra quem não sabe, eu não sou especialista em China, tá, gente? O Elias Jaboé e tal, a galera é, mas vou falar aqui de maneira didática. O Mao, ele teve uma hora lá que ele falou, mano, a gente precisa ser um país industrial e um país também forte, produzindo comida. Então já sei o que eu vou fazer. Mano, se eu puder, industrial, o aço tá ligado nessa cadeia, né? Como é que tu faz aço? Tu pega um minério de ferro, taca num forno quente lá, pra tu gerar aço, ferro e tal. Faz o lingote. Se deixar, eu vou ter aí um forno em cada casa de cada camponês. Claro que é um exagero que eu tô falando, tá? Mas ele queria fazer isso, e ele queria também que os camponeses produzissem muita comida. Então o Estado tinha umas metas. Só que ninguém conseguia fazer as coisas direito. E as metas de produção de comida eram irreais, pô. Então o fiscal do Partido Comunista chegava lá no, com os camponeses lá, ou com a galera que planta lá da agricultura familiar, falava assim, cara, tua meta é 4 toneladas de arroz. Aí os caras produziram uma. Aí falava assim, vocês produziram? Não, produzimos, 4 toneladas de arroz. Ou às vezes o cara falava, não, produzi uma. Só que o fiscal, o cara do Partido Comunista aqui, ele falou, mano, se eu falar que a comunidade que eu controlo, em vez de produzir 1 tonelada de arroz, em vez de produzir 4 toneladas de arroz, produzir uma, se eu subisse pro partido, mano, eu tô ferrado, velho. Então eu vou falar que deu certa meta e que eu sou um bom gestor aqui de comunidades. E eles passavam a meta pro partido errada, pra falar, não, bateu a meta, a produção de comida tá ok. E aí o partido recebia isso e falou, mano, tá indo bem a comida, pô, a parte industrial aqui estamos tentando fazer alguma coisa, só que assim... Quando chegava na prática, na hora de comer a comida e distribuir, a comida não apareceu, pô. Falou, mano, peraí, a gente tinha que ter 100 milhões de quilos de arroz e tem 35, pô. E agora? E o povo não come número de planilha, né? O povo come comida. Aí, a quantidade de alimentos não era suficiente. E aí o povo passou fome. Então, esse foi um dos grandes problemas do Mao. Teve uma fome incrível e foi erro de planejamento estatal, sim. Então, teve muito acerto? Teve. Pô, tem a foto do Mao lá. Eu não sou um hater do Mao, né? Mas, assim, nesse ponto teve erro estatal, né? Teve também a Revolução Cultural depois, né? Uhum. Que o Mao voltou e tal. Mas, enfim, o lance é que o Mao saiu do poder. E, a meu ver, muitas das coisas que existem na China hoje positivas foram, sim... De novo, não sou comunista, mas, assim... Foram, sim, por conta que o Mao esteve lá, assim. Talvez se o Mao não tivesse... tido aquele período de governo, a China hoje não teria condições de fazer algumas coisas que ela faz hoje no campo positivo, né? Então, o controle ali do Estado foi muito importante na época. Você acha que já estava planejado desde a época de Mao? Não foi a abertura de Deng Xiaoping que fez toda essa mudança na China? O Mao, ele... Cara, tem um bolo assim, um bolo é feito de ovo, farinha, né? Trigo, sei lá o quê. Enfim. Então ele colocou lá o fermento, entendeu? O trigo. Ele botou um dos ingredientes principais. Mas na China faltava mercado sim, pô. Só o Estado controlando tudo e sendo dono de todas as empresas e fazendo tudo certo. A meu ver, uma opinião minha, tá? Uma opinião minha. Mas não funciona. Você precisa de mercado, do setor privado também, negociando, vendendo, lucrando, tá? E o Deng sacou isso, pô. O Deng sacou isso. Ele veio aqui, ele falou, mano, o Estado brasileiro... Ele foi no mundo inteiro também, ele falou, mano... Foi em Itaipu lá e tal. Agora eu tô voltando pro Dengue. E vai acabar na BioID essa história. Ele veio aqui e falou assim, mano, o mercado é importante. Foi nos Estados Unidos, foi outro lugar. Cara, a galera tem que ganhar dinheiro, tem que poder vender e tal. Ah, Daniel, então a China virou capitalista. Gente, o mercado existia antes do capitalismo, tá? Tem gente que confunde, né? Fala, ah, ele abriu pro mercado, logo virou capitalista. Não, gente, o mercado existia antes do capitalismo. Comércio e mercadoria sempre existiu ainda. Até um sacana lá vendeu Jesus, pô. Desde a época de Jesus. 30 moedas. É. O povo... negociava. Exatamente. Sempre teve escambo ali. Isso. Capitalismo foi mercantilismo pra cá, né? Teve feudalismo até século XV, aí depois mercantilismo até o XVIII, que é o capitalismo comercial. Aí depois capitalismo industrial, 18, 19, 20, e agora o capitalismo financeiro, que é um negócio bem questionável aí. Voltando. Aí o Deng sacou, pô. Ele falou assim, mano, preciso do mercado. Só que qual foi a sacada dele, pô? Numa economia 100% socialista, os preços, querendo ou não, eles são controlados, né? Uhum. Querendo ou não. Você pode ter umas coisas de flexibilidade ali, mas enfim. Ele falou assim, mano, eu preciso me abrir pro mercado, que eu quero que o chinês venda com garantia, PlayStation. Ele quer que o chinês venda, mas eu não posso tirar o estado da economia, porque ele potencializa o setor privado, e eu tenho que controlar alguns preços. Tem um livro muito bom, chamado Como a China Escapou da Terapia de Choque. Não sei se algum convidado já falou desse livro pra vocês. Não. É da Isabella Weber. É uma escritora alemã, se não me falha a memória, tá? Eu li esse livro. Eu não li só o finalzinho, inclusive. Eu li boa parte do livro. Cara, e ela retrata exatamente... porque o que o EconoCoach do YouTube fala, né? O EconoCoach, ele é o meu concorrente lá do Investland. Ele é um cara que tem um canal de investimento. Eu não vou falar nome, né? Eu não sou ofensivo, assim, com pessoas. Ele tem um canal de investimento e ele fala que o Estado é o parasita da economia. E ele grava um vídeo porque a China deu certo, é porque a China virou capitalista e tirou o Estado. Isso é desonestidade, pô. Não é isso. E ele fala que o Deng chegou lá e abriu e virou capitalismo. Não é. Ele entrou para o mercado. E uma prova disso é que eles fizeram um sistema de dual track. Dual track. Track é tipo faixa, né? Em inglês, pista. Uhum. Quando o cara ele tá mixando CD, tipo o Pedro ele tá mixando e tal. Aí tem lá 30 faixas de áudio. Bateria, guitarra, baixo, etc. Eu gravei muito tempo, né? O Deng olhou e ele falou, cara, essa track aqui, se eu fizer algumas tracks, no final da música eu der play, a música inteira vai soar bem. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem um programa de edição de áudio e você tem faixas, gente tocando guitarra, bateria e tal. Uhum. Se você der play só na bateria, é um negócio meio estranho, assim. Tu fala, mano, é legal, mas tá faltando alguma coisa. Tá então, meio repetitivo esse processo. Exato. Aí ele queria fazer umas tracks, que é igual track de música, né? Você tem, quando tu dá play em todos os instrumentos juntos, a harmonia toca bem, né? Então ele fez o sistema de dual track de dois preços na economia. Uns preços seriam controlados e outros preços seriam livres, né? Que o mercado definiria e tal. Mas se quiser eu posso falar qual preço que é ou não. Mas assim, acho que eu falei muito... O que ele ia controlar e o que o mercado ia definir? Cara, os preços grandes, tipo petróleo, química, ou então os alimentos mais... Cara, o da cesta básica mesmo ali, o arroz do chinês e tal... O Estado controlava, ou ele tinha cotas, falava assim, ó, o arroz aqui, cara, você tem uma produção, esse preço é controlado, inclusive o Estado vai comprar uma parte da sua produção, mas o excedente você pode vender, pra você ter lucro, né? E alguns outros preços ele soltou, tipo, sapato, não, vende aí sapato. Algumas comidas mais, que a galera não é da cesta básica, soltou vestuário e tal, foi soltando, que é pra galera lucrar. E essa parada dos alimentos deu tão certo, ele... no começo a galera vendia só os excedentes, né? Uhum. Entrava o Estado, depois os excedentes. E depois ele foi liberando mais. Deu tão certo que acabou com a fome na China isso, pô. Porque a galera, na época do Mao, né? Que foi a parte ruim. Falava assim, mano, o Estado tá controlando tanto e tem um preço tão fixado. Se eu produzir esse negócio, eu não ganho dinheiro. Então, melhor nem produzir. Aí, na época do Deng, a galera começou a ganhar um dinheirinho, começou a soltar. Então, e aí o interesse já inverteu. Falou, pô, eu tenho que produzir muito mais porque eu só vai sobrar um... Exatamente. O meu excedente é o que eu ganho, eu tenho que exceder muito. Genial. Por isso que esse cara é um PhD, mano. Foi exatamente isso. O cara falou, mano, excedente, então vou produzir muito. Porque aí eu vou lucrar no final. Aí tá com a galera produzir, mano. Aí resolveu a fome na China. Mas ele controlou os preços. Inclusive, por que eu falo que a China não é... Se bem que capitalismo é propriedade privada dos meios de produção e também a influência do capital na economia, né? Mas assim... A galera confunde capitalismo com livre mercado, né? Eles confundem. Então, vou falar pra esse nível aqui mais... Da cartilha mais básica que detesta o Estado. Por que que eu falo que nem hoje a China é 100% capitalista ou ela não é livre mercado? Porque o principal preço da economia... Qual é o principal preço da economia? É o valor do dinheiro. E tipo, bateu esse papo lá na China. Se tu perguntar... tá vendo? Se tu perguntar, quem anda com o Daniel aprende, mano. É só ter que andar com o cara certo. Tenta perguntar do amigo teu empresário, pô. Tu fala assim, mano, tem um país que tu gosta? Aí eu falo, tem, vai falar qual, normalmente? Estados Unidos. Aí tu fala assim, ó, você é em casa, depois tu pergunta pra um amigo teu. Tu fala assim, mano, qual o principal preço da economia americana, assim? O preço que a galera mais se importa. Eu já fiz esse exercício. A maioria fala iPhone. Aí um outro fala carro. E fala, mano, é o iPhone, pô. Não, é o eles ficam associando essas coisas. O principal preço da economia, pô, é a moeda. Então, olha essa cara da China, olha essa cara da China. Sabe por que a moeda é o principal preço? Porque, por exemplo, se tu desvaloriza a tua moeda artificialmente, tu concorda que todos os outros preços da economia são desvalorizados juntos? Sim. Então, a China, pô, hoje em dia, ela se abriu ao mercado, tu quer ser bilionário, tu abre uma empresa, tu vai vender produto chinês, tu vai fazer tudo, tu vai botar o preço que tu quiser, massa. A China controla preço ainda, tá? Principalmente dos monopólios naturais, da petróleo, energia e tal, ela ainda controla. Mas assim, produto final, ela não controla. Mas por quê? Não precisa. Ela controla o principal preço, que é a moeda, pô. A moeda na China, meu querido amigo EconoCoach, que não gosta do Estado, mas assim, a moeda na China não é definida pelo livre mercado. O que é o livre mercado? É o câmbio flutuante, né? Sim. O nosso real hoje tá 5, né? Com dólar, 5,14? 5,18, ó. 5,14, é. Por aí. Por que ele pode ir para 6 ou 6,50? Porque ele é flutuante, você depende do tripé ali para organizar os valores. Porque ele é flutuante. Na China, o preço não é definido via livre mercado, pô. E como que ele faz para manter assim? O Partido Comunista, anos atrás, com essa política, falou, cara, eu vou abrir mercado, mas eu quero exportar. Só que se meu produto for muito caro, eu não consigo exportar. Por exemplo, produto americano. Quando a gente compra, a gente sente que é caro, né? Uhum. Porque a nossa moeda em relação aos americanos, a dele é muito valorizada, pô. Sim. Fala, mano, é muito caro. Mas quando a gente compra no AliExpress e na Shopee, a gente fala, mano, é barato, igual o chinês fala, né? O chinês brasileiro. É barato. Por que que é barato? Porque eles são bonzinhos? Não. Pela escala também, industrial? Sim. Mas por que que eles têm essa escala? Porque a moeda deles é desvalorizada artificialmente, pô. Então a China, em vez de ser câmbio flutuante, ela tem um câmbio administrado, que é um câmbio quase fixo. Ele tem uma banda ali pequena, mas ele fica flutuando ali naquela banda e tal, mas ele é tipo desvalorizado artificialmente. Quando a China começou com esse processo, a galera de dentro falou, mano, tá muito caro comprar produto de fora, bicho. É melhor começar a produzir aqui. E começaram a produzir lá. E taca a fazer cópia. E gente do Partido Chinês viajando por lugar, aprendendo como é que faz e elevando. E faz aí, faz chinês. E começaram a fazer cópia ruim primeiro na China, né? Mas assim, começaram a fazer um produto ruim, depois foi melhorando. E como a moeda é barata, o coreano do sul consegue comprar, o americano consegue comprar, o argentino consegue comprar, o brasileiro consegue comprar. Por que países, sei lá, desculpa te cortar, igual a Argentina... Por que que a Argentina não controla a moeda deles? O Milei fez isso. Ao invés de pegar empréstimo ou imprimir dinheiro. O caso da Argentina, eu não sou especialista em Argentina, tá? Mas assim, o caso da Argentina é muito, muito, muito, muito complicado, mano. Tá, esquece porque, a Argentina, assim, mas outros países. Por que que os caras não fazem isso? Não, mas eu ia falar sobre a Argentina, mas posso... Dinheiro? Mas pode falar, fala porque, aí. Assim, Brasil. Porque assim, o Brasil tem reservas cambiais, né? Eu acabei nem falando da BYD, mas depois vocês me lembram que eu falo, tá? Falei do Deng e não falei da BYD. Mas que é como o Estado chinês atuou para a BYD ser gigantesca, tá? Mas a pergunta é por que que o Estado o quê? É por que a galera não conta, o Estado não controla a moeda ao invés de imprimir dinheiro, ao invés de pegar empréstimo, coisa do tipo. Em outros lugares, né? Não teria um efeito parecido? Tem Estado. Vou desvalorizar a minha moeda? Não, é porque assim, ó. Tem pontos e contrapontos. Depende de quando tu faz isso. Imagina que vem um presidente agora maluco e ele fala assim, ó. Quero que o Brasil vire industrial. A China desvalorizou a moeda, então eu vou desvalorizar o real. Como assim? Em vez do real com dólar ser 5-1, vai ser agora 20-1. Imagina se amanhã tu abre o jornal, dólar hoje, 20. 4 vezes mais caro. O que que ia acontecer no Brasil? Amanhã, uma superinflação, pô. Porque um monte de coisa é vinculada a dólar, os eletrônicos é vinculado a dólar. O pão, o Brasil não é autossuficiente em trigo, tem que importar trigo. Trigo é pago em quê? Dólar. Então, alguns estados não desvalorizam para incentivar a industrialização, porque eles estão num ponto que a economia deles já depende da globalização, pô. Então, se tu desvalorizar do nada, teus produtos vão sofrer uma superinflação. O Deng passou por isso. Ele não desvalorizou tudo de uma vez, ou ele não fez um sistema único, porque, inclusive, na hora que ele começou a abrir o mercado, né, para globalizar... teve pico inflacionário. Inclusive, lá na Praça da Paz Celestial, quando teve o enfrentamento ali. O primeiro questionamento da galera é porque teve um pico inflacionário. O Deng abriu demais a economia, foi globalizando ali, os produtos entraram começou a acontecer uma inflação interna lá, a galera começou a ficar insatisfeita, aí começou a protestar, aí depois misturou o protesto com o governo é corrupto. Ah, vamos mudar para democracia. Tinha gente, era uma minoria, né? Mas que queria já mudar. Ah, e aí o processo da Praça da Paz Celestial, que ficou uns 4 meses lá, foi, até os militares virem e sentar o dedo. E sentar o dedo na galera. Mas começou nessa época aí e tal. Mas enfim, voltando. Então, eu não posso tacar no Brasil agora uma desvalorização, fazer a industrialização via desvalorização, controlando o câmbio, por causa da inflação. Mano, a gente não é autossuficiente. É, nem se a gente fosse autossuficiente, nós conseguiríamos. Talvez. A China, pra fazer então, isso, ela é um pouco autossuficiente. Na maioria das coisas. E também ela não desvalorizou do nada. Foi um processo de muito tempo. Eu acho que ela os planos quinquenais, não, vamos desvalorizando, deixa aqui, controla o câmbio e tal. É um processo de longo prazo. Não, o chinês teve que ser pobre um período por isso, pô. Isso. Porque ele não tinha poder de compra. Então, mas assim, eles olharam e falaram, cara, já que a gente tá pobre mesmo, vamos continuar pobre no tempo, mas a gente vai... Com o plano de desenvolvimento de longo prazo, a gente alinha essas variáveis macroeconômicas. A economia é uma caixa de ferramentas, pô. Às vezes você precisa de uma ferramenta mais liberal, sim. Às vezes mais intervencionista. Às vezes de controlar câmbio. Às vezes de soltar câmbio. A maioria das experiências que acabaram com a inflação no mundo e na América Latina foi controlando câmbio. Inclusive o Milei. O Milei controlou câmbio. Aqui no Brasil, o real controlou o câmbio. Só que normalmente tu controla para valorizar teu câmbio de mentira, né? A China fez o contrário. Ela desvalorizou. Ela controlou para desvalorizar, né? Então, é mas muito complicado. Mas para você fazer isso, você tem que ter o controle de mercado. Fazer isso interno. Para você desvalorizar. Porque, por exemplo, se a gente chega aqui hoje e valoriza o dólar a 20, por exemplo, a gente não consegue segurar os recursos que a gente tem aqui dentro. Eles vão ser todos jogados para fora. Pode ser. Você não vai conseguir segurar pelo valor aqui dentro. Sabe? Sim. Se o cara tá pagando 20 vezes mais lá fora, todo mundo vai exportar. Sim, Se você não tiver o controle também do produto interno, sim, a hora que você dá essa valorização, você automaticamente põe ele para voar. O chinês só vende o produto transformado. Não, transformado ele não vende é outra coisa. O petróleo dele, ele não vende o aço dele, não vende o minério de ferro dele. E nem o alimento, nem a commodity básica. Porque assim, essa quantidade primeira essa é para alimentar internamente. Aí enfim, o resto é 20 vezes mais, aí você pode vender. Você tem que ter o controle do interno também. A China é o maior produtor em valores absolutos de agro do mundo, a parte básica do agro. Aí tu fala, pô, mas a China não é um país agro. É porque é uma outra discussão. O agro não deixa o país ficar rico, mas em valores absolutos, ela produz mais ou menos 1,2, mais ou menos, vamos colocar aí, 1,2 trilhão de dólares. 1,2 trilhão de dólares do PIB da China. O PIB da China é 1 trilhão, vamos arredondar, 1 trilhão. O PIB da China é 20, né, trilhão de dólares. Um tri é agro, é o agro básico, é o agro que é agropecuária, que é agricultura, né? Pecuária, que é boi, é silvicultura, que é floresta, é árvore, né? E pesca. Isso é o agro básico, escultura, o que tu tira, que Deus deu. O peixe estava lá, enfim. É 1,4 bi de pessoas, né? Isso. Para alimentar. Mas aí que vem a ilusão do agro, pô. O cara fala assim, pô, vou ver a lista aqui dos países que mais exportam agro do mundo, ou que mais produzem agro no mundo. Aí China, 1 trilhão. 1 trilhão, fala, pô, 1 trilhão. Aí, Índia, 400, 500 bilhões de dólares. Fala, pô, mas será que é porque tem muita população? É, faz sentido, muita gente para comer e tal. Estados Unidos, sabe quanto eles produzem? Vocês acham que a gente produz mais ou menos agro que os Estados Unidos? Cara, tá... Os Estados Unidos é mais que aqui, né? 200 bi, eles. 200 bi. E a gente 100. Gente, eu tô falando o agro básico, tá? O agro, agropecuária, silvicultura e pesca, tá? Porque tem um entorno do agro ali também. Só que, mano, aí tu fala assim, poxa, então a China... Pô, a China é legal de viver. Um tri de agro, Estados Unidos, 200 bi de agro, pô, Estados Unidos é legal de viver. É, mas tu esqueceu uma coisa, pô. Os Estados Unidos produz 200 bi de agro, né? É. Mas quanto é o PIB deles? 30 trilhões de dólares. Se tu fizer a porcentagem, país rico, aí quando tu vai olhar pra outra métrica, uma métrica é o valor absoluto, quanto que ele produz. A outra métrica é em porcentagem do PIB. Aí a pergunta é, país rico, real, né? País rico, quanto do PIB tem de agro? Essa é a pergunta do milhão, pô. Que tu vai, quanto do país rico é indústria? Quanto do país rico é serviço de alta tecnologia? Porque aí tu vai querer copiar. Sabe quantos por cento do PIB um país rico tem de agro? 1%. Os Estados Unidos tem menos de 1%. É 0,6, 0,7. Ou a França tem 1,7 e tal. É tudo 1, 2%. 1, 2%. Né? A China tá caminhando para lá. Era muito. Era 20% do PIB. 20, 18, 17. Eles estão em 5, 6% mais ou menos a China. O Brasil tá em só agro mesmo, é 7%. E se pegar ao redor do agro, vai dar 20 e poucos por cento do PIB que o agro influencia. Aí tu fala assim, não, show, mas a gente consegue ficar rico só com agro. Não consegue. O agro é importante? É. Imagina um jogo de futebol. Você quer ganhar uma Copa do Mundo. O agro, pô, ele é o goleiro. Ele é o goleiro. Todo grande time começa com o quê? Com um grande goleiro. Já viram essa metáfora? Sim, o goleiro é a chave do gol, né? Inclusive o Hugo Souza do Corinthians pegou 3 pênaltis ontem. Beijão, Hugo. Pegou 3 pênaltis. Todo grande time começa com o grande goleiro. Inclusive tu é flamenguista, né? Sim. É, não deu pra você na sua Nem só de vitórias vive o homem, né? Exatamente. Mas a gente tá lá. Calma. Pois é, o agro dos Estados Unidos é 0,6 do... É menos de 1%. Do PIB deles, né? Mas tu entendeu a onda do goleiro? Sim, sim, sim. Que é, sim. Assim, deixa eu terminar, desculpa, aí tu volta. O agro é o goleiro de uma economia, pô. Aí tem gente que fala assim, não, pô, o culpado do Brasil é o agro. O agro é o vilão. Mano, é igual tu falar, não, vou tirar o goleiro do meu time, então vai melhorar. Não vai, vai piorar. O agro, todo país tem agro, é importante que tenha agro. Ele faz, é importante o agro, traz dólares e tal. Então, sim, sou o defensor do agro. Eu passei em primeiro lugar no vestibular da Federal do Amazonas. Eu me formei em engenheiro florestal. É uma disciplina das ciências agrárias. A minha irmã é engenheira de pesca. Eu sou engenheiro florestal, apesar de não atuar. O meu tio mais próximo é engenheiro de agrônomo. Então, eu entrei nesse mundo das agrárias. Passei em primeiro lugar e tal, na Federal. E eu não sou contra agro, não. Mas o agro é o goleiro. A ilusão das pessoas está em achar que tu vai ganhar uma Copa do Mundo enchendo o time de goleiro, pô. Ah, não. O agro do Brasil é bom. Bora botar pra crescer. Aí vem Lula e estimula agro, vem Bolsonaro e estimula agro, vem todo mundo estimula agro, vem um empresário e fala que o agro carrega o Brasil nas costas. A ilusão é, e a gente vai ficar rico. Então ele quer botar o time inteiro de goleiro, pô. E as outras economias não é assim. Vai ver os Estados Unidos, tem um goleiro, tem um goleiro. A China, tem um goleiro, tem um goleiro. Mas eles têm o resto do time, pô, que é a indústria de alta qualidade, alta complexidade e serviços, pô. Então o Brasil, pra ficar rico, ele tem que ter densidade industrial, pô. E serviços de alta qualidade. Se for só agro, eu já fiz essa conta no meu canal. Eu provei matematicamente como que o Brasil não fica rico só com agro, né? E aí é um vídeo, acho que é um dos vídeos mais vistos do canal, então. Tu chegou até a ver esse vídeo. Que eu faço a conta com a soja, se desmatar a Amazônia inteira, 5 milhões de quilômetros e tal. É, então, o agro é importante pra isso, mas não é o suficiente. Mas pode falar. É, mas diferente de outros países, se você pegar... Ah, o agro da China em números absolutos é forte? É. Mas lá existe uma reforma agrária ali. Uhum. Na verdade, o Estado estatizou toda a terra lá da China, né? É, então, assim, você pega o agro dos Estados Unidos. É forte? É forte. Mas o Estado... norte-americano tá do lado ali, né, velho? Mas e porcentagem do PIB não é forte, pô. Essa que é a métrica importante. Ó, país rico tem 1, 2% de agro. A China tá caminhando pra isso. Ela tá em cerca de 5 ou 6. Era 20 e pouco, 30. E não é que ela tá diminuindo o agro. Os outros é que estão crescendo. Exatamente. Falou é, bem. Você não fala, esse cara aqui é um tá gênio. Diminuindo, pô. Não, não é isso, não. Sabe quais países... Ela mantém, né? Ela já tem o suficiente. Vocês sabem os países campeões do mundo em porcentagem sobre o PIB de agro? Os melhores do mundo. O Brasil tá lá, né? Não, nada. Os melhores países do mundo. Ó, você provavelmente vai querer morar lá. Comores, Afeganistão, Etiópia e Chad. Caraca. São as quatro lideranças. 36%, 35%, 36% do PIB é agro. País que tem porcentagem de PIB do agro alta, 99% vai ser pobre, pô. Repete aí, Afeganistão. Ó, Afeganistão, Chad, Etiópia e Comores. Caralho. 35%, 36% do PIB vem de agro. Puta, meu. Do agro básico. Brasil tá o quê? 25? Brasil tá em 7%. 7% do bruto, O bruto e 20 e poucos por cento ao redor do agro. Que esse ao redor poderia crescer, mas assim, até o nosso ao redor ele não agrega tanto valor, valor agregado. Por exemplo, o ao redor do agro da China. Os caras fazem drone pra... A DJI faz um monte de drone lá pra olhar a colheita lá, né? Pra ajudar o fazendeiro lá e tal. Esse é o valor agregado do agro deles. O nosso valor agregado, a gente pega soja e transforma num óleo de soja. Então, não é um nível de valor agregado muito alto, né? Uhum. Aí o cara fala, poxa, mas a gente tem uma cadeia do agro que a gente é evoluído. Eu falei, tu pega um milho então e tu faz um milito, um salgadinho de milho, e aí tu acha que isso que é o valor agregado? Mano, a gente tem que ir, ó, lá na Holanda, lá na Europa, eles também, o ao redor do agro deles é legal. Conta até na parte como se fosse industrial. Por quê? Porque a parte de agro que eles fazem é trator, pô. O cara faz um trator de alta tecnologia com GPS embutido, maquinário de ponta. Então, essa parte do Brasil do agro poderia crescer. Mas a galera, os empresários não estão muito aí pra isso, não. Quer botar na terra, tirar da terra e mandar pra fora. Soja, vamos aumentar a soja. Então, me fala uma coisa. Já me falaram, por exemplo, de se evoluir a cadeia do agro aqui. Sim. E um exemplo que a gente tem é o café. Sim. O Brasil é um dos maiores produtores e quem mais ganha dinheiro com café é a Alemanha. Se você levar o café daqui para ser beneficiado lá, virar um produto de primeira linha e comprar ele de novo aqui, ele ainda chega aqui mais barato que se ele fosse beneficiado aqui por causa dos impostos, que chegam a triplicar o valor. Pode ser pelo imposto? Pode. Mas, cara, assim, os nossos impostos externos, né, que vem de produto de dentro para fora, eles não são tão altos quanto a galera pensa. É porque a galera faz compra na Shopee e o Fernando Haddad fez um negócio lá e tal, e o imposto paga alto. Mas sobre alimento, sobre livro, sobre muitos outros produtos, a nossa carga tributária para importar, ela não é tão alta não, por incrível que pareça. Eu não lembro exatamente o número agora, mas é menos de 10%. O café eu não vou saber exatamente quanto é, né? Aí você tem o imposto local e o ICMS, né, que é sobre circulação de mercadoria e serviço e tal. Mas assim, então, o lance deles, eles têm escala industrial. E... Por que eu falei isso? Porque é inviável você realmente, sei lá, criar uma empresa aqui para fazer esse beneficiamento, sabe? Melhorar o que você tem. É porque no curto prazo é inviável. Por isso que uma parceria com o Estado poderia ser bom. O Estado não pode ficar cobrando imposto. Por exemplo, eu, Daniel, vamos lá. Eu quero desenvolver o país industrial, serviço de alta tecnologia. Mano, o Estado, em vez de ficar cobrando imposto desse cara, tem que dar isenção para esse cara, pô. Entendeu? O Estado, Eu concordo. Não, sim. O Estado. Quais são as armas de um Estado para se desenvolver? Vamos jogar no jogo do Estado no mercado, que é o tema do podcast? Vamos lá. Eu tô lá em casa, às vezes, Daniel, pensando. Eu fico na minha noia lá. Cara, quais são as armas que um Estado tem para usar na economia? Seja para incentivar ou para dar problema? Vamos a elas. Primeiro, isenção fiscal. É uma arma? Sim. Isenção, para quem não sabe, muito forte. Não vou cobrar imposto de você por algum motivo, né? Segunda arma é subsídio. Boa. É uma arma? A grosso modo é assim, Robertinho quer comprar um negócio, uma máquina de 100 mil reais. Pô, ele não tem esse dinheiro. Eu, Estado, entro subsidiando 30 mil. Robertinho, você paga 70, eu, Estado, subsidio 30. Impostos, subsídio. Outra arma que o Estado tem, ele tem tarifas externas. Dependendo do caso, ele pode aumentar a tarifa externa, como o Trump tá fazendo que nem um maluco agora. O Trump tem um diagnóstico correto, né? Ele já viu que a China vai ganhar o jogo. E os Estados Unidos tá indo pra baixo. O Congresso bloqueou essa parada. O Suprema Corte, né? Suprema Corte. É, tirou as tarifas agora, mas ele botou lá o teto, 15%. 15%. Que até 150 dias pode, né? Ele pegou uma legislação lá. Mas, então, o Estado tem isenção, ele tem subsídio, ele tem tarifas externas, que você pode aumentar em algumas áreas ou diminuir em outras. Diminuir outras. O que mais que o Estado tem? Compras governamentais. Não. Tu é bom, hein? Tu é empresário? Tu tem uma loja de brinquedo? Eu, Estado, por algum motivo, quero que tu cresça. Eu vou comprar teus brinquedos, filho. O Estado americano fez muito isso com o empreendedor privado, que é bilionário, que não sei o quê. A NASA e o Elon Musk aqui, ó, filho. Dinheiro estatal pro Elon Musk aqui. Então, essa história aí da galera que é só um empreendedor privado, que nasceu na garagem e tal... Mais ou menos. Empresa assim. De arma ali, né? As fábricas de arma também. Os caras colocou grana pra caralho. Também. Então, o que a gente já falou? Isenção fiscal, subsídio, compras governamentais. Eu tinha falado mais um, né? Tarifas externas. Juro. O Estado não vai te dar dinheiro, mas a Selic tá 15%. Posso fazer pra você um juro subsidiado, um crédito subsidiado? O pessoal faz um plano safra pro agro, né? Sim. Tudo que o Estado... Tudo não. O Estado faz merda em um monte de coisa, assim, mas... Muitas das coisas que o Estado brasileiro atuou, funciona. O agro, o Estado brasileiro ajuda e funciona. A Embrapa, a Petrobras... Então, gigante. Você tem pesquisa. A Vale e tal. E aí, então... juro, então, pô, em vez do Robertinho se financiar 15%, cara, eu vou fazer uma linha, seja via BNDES, seja via alguma coisa, tu vai pagar 3% de juro. Então, na verdade, ele tá subsidiando pra ti juro, né? Então, o Estado pode dar crédito barato. Eu falei 5 armas aqui. Fora as armas de contrapartida. Tipo assim, o Estado pode te penalizar. Penalização também. Vou fechar tua empresa. Eu vou te fazer alguma coisa. 6 armas. Sabe quantas a China usou pra crescer? Em todo o tempo que tu olha, ela tá usando pelo menos 4 das 6 ao mesmo tempo. Pelo menos. Em tudo. Na BYD foi assim. É só que a China, ela faz algo que é fundamental que os outros não fazem. Que ela, além das armas, ela usa um escudo. Que é o escudo de não deixar o capital influenciar na política. Isso. Porque aqui, por exemplo, você dá um incentivo maravilhoso pro agro, A hora que você vê, os caras formam uma bancada do agro lá em Brasília. Isso. E os caras estão votando para aprovar só projeto dos caras, para só subsídio para eles, e outros setores começam a afundar. Né? Então, assim, o Brasil tem essa questão do lobby, que o capital influencia demais a política. Isso é real. E você precisa ter esse escudo para você fazer tudo isso. Isso é real. Porque, sei lá, vamos supor que a China não faça isso com o setor automotivo. Uhum. Amanhã a BYD vira lá dentro da China e fala, ó, preciso de mais grana, quero crescer mais, começa a tirar de outros setores, ela começa a contribuir para favorecer ela dentro do país, uhum, e prejudicar outros setores. Na política isso não pode acontecer. Sim. Você tem que se proteger. É essencial. Porque senão você vai lá, ó, vou dar subsídio, vou dar incentivo, vai crescer o setor de construção civil, a hora que você vê, a construção civil tá dentro do Congresso Nacional e tá mandando lá. Mas isso acontece porque eles não aplicaram o sexto ponto que eu falei aqui. Que o Estado, ele tem que ter contrapartidas e até umas penalizações graves. E claro, o capital no Brasil, assim como nos Estados Unidos, ele influencia mais. Tem gente que usa isso para diferenciar capitalismo do socialismo, né? A influência do capital dos bilionários no governo. Uhum. O próprio Elias faz isso, né? Então, nos Estados Unidos, o Trump foi eleito, aí tava o Mark Zuckerberg, a galera da tecnologia lá com eles, eles financiaram muita coisa, né? É, então, o capital sendo influenciado no Brasil, faz lobby no Congresso. Na China, influencia menos o capital. O Partido Comunista lá, ele tem mais flexibilidade de executar os planos quinquenais. Inclusive, eles inauguraram o 15º plano quinquenal agora, né? É, e a BYD, ela veio de uma lógica de dois planos quinquenais junto. Eu posso explicar isso depois. Sério? Também. Sério? Dois? Foi dois. Tá? E aí, tu tem razão nisso. Mas, voltando para esse ponto, o Estado tem essas ferramentas de estimular, e o Robertinho falou do café, pô, a gente não consegue, por algum motivo vem mais caro, seja algum tipo de tributo, pode ser também, tá? Eu não sei exatamente o tributo que paga ou não. Mas o Estado, ele tem que usar essas seis armas, e ele consegue fazer empresas privadas melhores, tá? Cara, a Suíça, ela não produz cacau, né? Não tem, uhum, planta de cacau na Suíça. Ué, vende chocolate pro mundo inteiro. E é caro, filho. Às vezes eu compro pra minha mulher e tal, falo, mano, um chocolatinho suíço é caro, é bom. Como é que foi isso? Claro que o setor privado vende e tal, assim, né? Mas, assim, lá, a industrialização, a cadeia de valor é muito melhor. Eles não exportam só o bruto, o cacau. Até porque eles nem têm cacau, né? Então, a galera tem que ter essa consciência. Agora, esse lance da BYD e o que o mercado pode fazer, eu tenho uma visão clara sobre isso. E eu acho que nessa parte a gente pode copiar algumas coisas da China. Algumas coisas não são copiáveis da China. É muito difícil. Até porque eles têm outra influência religiosa e tal. Mas nessa parte eu acho que dá para copiar. Tu queria perguntar algo, Robertinho? Ou não? Não, tô achando interessante. Tá achando? Mas, é. Não, é porque eu vou falando. Pelo menos pede para dar o like então, Robertinho. Ah, tá. Dá o like, galera, compartilha. E se puder, já se inscreve no canal e depois vai lá no Investland também. Sim. Vai colocar o collab, não vai? Vai. Já segue o Investland também, mas já dá o like e vê se tá inscrito, hein? E mais tarde a gente lê os superchats também. Ah, top. Ó, a China, olha só a parada da BYD, mano. O teu carro é chinês, né? Inclusive, maravilhoso o teu carro. Eu adorei. Eu tenho um BYD. Do Robertinho, é chinês também. O teu também. É chinês também. O teu é GW, é Haval, né? É. O meu é... É chinês. Não é Tesla, mano. Não, cara. O Robertinho fala, não, eu sou capitalista, não tenho nada da China. Mentira. Eu, Daniel, inclusive, não sei o que eu sou. Eu imagino que eu sou um capitalista de Estado. Eu criei um... É uma boa definição, né? Eu criei um índice, que é um índice grande meio de produção, pra eu definir o que eu sou. Aí eu ranquei os países, eu pego... Eu falo assim, se o capitalismo é a propriedade privada dos grandes meios de produção, o que é um grande meio de produção? Eu não vejo ninguém falar, pô. Uhum. Como é que quantifica? Aí eu fiquei, mano, eu acho que eu posso quantificar um meio de produção. Isso é coisa minha, tá, gente? Não é artigo científico. Se você, economista, quiser fazer, eu já vou te dar uma ideia. Tu cria um índice grande de meio de produção, tá? Vai estar registrado aqui que eu dei a primeira ideia, né? Falei, cara, eu pego um PIB de um país, eu tenho que fazer um índice que ele não... que a moeda não influencie, porque o PIB dos países é diferente, e quando mede em dólar é diferente, uma moeda desvalorizada, outra valorizada. E eu consegui criar uma lógica de definir, até num país pobre, o que é um grande meio de produção. Que é tipo assim, ó, tu pega o PIB do país, e aí tu pega 0,1% do PIB. Então, por exemplo, 10 trilhões de PIB o Brasil. 1% daria 100 bilhões, mais ou menos. 0,1% daria 10 bilhões. 10 bilhões, confere. Eu pego as empresas no Brasil que têm receita líquida, Receita líquida é faturamento, tá, gente? Tem a receita bruta, aí paga os impostos, devolução, aí tem a receita líquida na DRE. É praticamente a linha principal. Aí eu falei assim, cara, 0,1% da receita líquida. Eu pego as empresas no país, naquele país, Estados Unidos, China, não sei o quê. E eu vejo os países que têm 0,1% da receita líquida, as empresas. E eu vou chamar elas de grande meio de produção. Porque elas sempre têm muito funcionário, sempre têm poder de lobby. Cara, uma empresa que fatura mais de 10 bi, empresa grande. Tá? E aí, e aí eu vou fazer um ranking, eu vou ver essas empresas nos países, dessas empresas, dos grandes meios de produção, que porcentagem é estatal e que porcentagem é privada. Aí eu, Daniel, vou olhar para esse ranking e vou falar assim, que país eu me identifico mais? Onde ele está? Ele é um socialismo de mercado? Ele é um capitalismo puro? Ele é um capitalismo de Estado? Aí eu fiz esse ranking, pô. Sempre tu... É legal esse ranking porque a moeda não influencia. Porque, um país é pequeno, ele tem X de PIB. Tá, mas 0,1% da receita líquida? Tu vai chegar a centenas de empresas, mais ou menos. Cara, esse ranking é mais ou menos assim. A Bolsa de Valores americana dá uma ideia, ó. A Bolsa de Valores tem algumas dessas empresas do 0,1% da receita líquida. Só pra ter uma ideia, a Bolsa de Valores americana, sabe o total de empresas estatais que tem na Bolsa americana? 3%. Eu dividi esse ranking assim, ó. Se for 50% mais um, 50% mais um, é socialismo. Tá. Maioria dos grandes meios de produção estão com o Estado. É isso. Me parece razoável. Gente, isso não é artigo científico, tá? Eu só tô falando um troço da minha cabeça aqui. Não me derrete à toa, não. Aí, o 49 pra baixo, eu dividi em três fatias. 0 a 16% capitalismo, 16 a 33% capitalismo de Estado e sei lá, 33 a 50% socialismo de mercado. Mano, aí os números eu fiquei em choque, né? A China apareceu como... O único país socialista que apareceu foi Vietnã. Eu não fiz com a Coreia do Norte porque eu não tinha acesso aos dados. O Vietnã deu socialismo, a China deu socialismo de mercado. E os países que têm muita influência estatal são as sociais-democracias, que é uma parte no norte da Europa, que tem Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, Dinamarca. Eles entraram como capitalismo de Estado. E o Brasil, Estados Unidos, ficou em capitalismo. Então o Brasil é um país segundo. Caramba. Esse ranking meu que zero validade científica, tá? Ou pode ter... Se você fizer aperfeiçoar, isso dá uma tese de doutorado, tá? As principais empresas do país não estão na mão do Estado. Não, aí... Isso não tem nada a ver também com o tipo de governo que tá lá. Isso, não. Aí eu falei, cara, então... No caso da China, sim, nos outros, sim. Mas às vezes você tem um governo bem pró-esquerda e que mesmo assim não tá... É um capitalismo. Se não mudar as estruturas dos grandes meios de produção... Continua sendo capitalismo. Aí eu falei, cara, esse índice é legal. Pô, se eu fosse estudante de economia, eu faria uma tese de mestrado, de doutorado, criando um índice desse e tal. Mas assim, isso já não existe. Mas que eu vi, 0,1% da receita líquida e tu traquear os países, não tem. Aí eu falei, cara, então eu não vou fazer um estudo desse. Gustavo Machado fez isso. Eu não ganho dinheiro. 0,1% da receita líquida? Não, ele pegou e fez com todas as empresas, as maiores. Não, mas isso aí já tem, pô. Aí eu fui atrás desse, eu falei, cara, então, que é as maiores empresas, mas ele usou um critério, o que é uma grande empresa? Porque eu dei um critério claro, 0,1% do PIB. Ele pegou, por rendimento mesmo. As 600 empresas que mais faturam no Brasil. Isso tem. Aí eu vou trazer esse número pra ti agora. Tem até porque a Bolsa de Valores, normalmente, ela... Uhum. Não é que tem todas as empresas, mas ela tem muitas empresas. As grandes estão ali, né? Aí vamos lá. Aí por isso que eu tava trazendo. Estados Unidos, 3% de empresa estatal. O Brasil, uns 15%. A China, gente, ó, sou do mercado financeiro. A China tem ações, você pode ser ação, o mercado financeiro é legal. Apesar de ter um monte de parasita, mas tem coisa boa, tá? A China... Dá para investir na China? No... Dá, por ETF. Por ETF. Eu investo por ETF, né? Você não compra ação da empresa específica, você compra uma cesta de ações. É tipo tu investir no Campeonato Brasileiro, tu fala, mano, eu não sei quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas eu vou comprar uma cesta aqui de Corinthians, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. E Botafogo. Eu comprei essas cinco. Uma delas vai ganhar. Então, tu investe numa cesta, entendeu? Um ETF é isso. Tu investe num grupo, né? É, mas você pega, por exemplo, aqui no Brasil, você compra a ação da Petrobras. Você vai ganhar dinheiro. Lá na China, se você comprar a ação da Huawei, você não vai ganhar dinheiro. É, não. É, o Brasil, porque ela só desvaloriza. O Brasil é melhor. Pode, mas... Não, nem é só melhor. Não. A empresa lá não é pra isso, cara. É. O dinheiro é reinvestido lá dentro em pesquisa e pesquisa. Não dá lucro, né? Não dá lucro. Não distribui dividendo. Esse é o ponto. Sabe, você tem a ação da Huawei, foda-se, você não vai ganhar porra nenhuma com isso aí, porque o dinheiro é reinvestido aqui. Sim. Mas ó, olha a parada. Tem total razão. Inclusive, investir no Brasil, pra mim, é o melhor país do mundo, tá? Mas assim, eu sou de acordo com o Luiz Bassi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa. 4 bilhões de reais investidos. Mas ó, vamos aos números? 3% de influência estatal no... Estados Unidos. Na verdade, porque tem a influência estatal, que é... Ah, se o Estado tem até 10% das ações. E tem a empresa estatal, que é controle estatal. É 51% do Estado. 50% mais um, né? É, tipo a Petrobras, das ações que dão direito a voto, a Petrobras tem maioria. E do total de ações, o mercado tem maioria. Da Petrobras. Mas das ações que tem direito a voto, que é o que manda... Tá na mão do Estado. O Estado tem maioria. Eu sou acionista da Petrobras, ganhei bastante dinheiro. Aí tem isso. Aí, no, na China, 27% das empresas... Cara, na China, ó, tem 3 bolsas. Fora de Hong Kong, que o Hong Kong é um bicho diferente, né? Era Inglaterra Shanghai, e tal. Shanghai, Pequim e Shenzhen. Shenzhen. Cara, Shanghai deve ter umas 2.000 empresas... Shenzhen, 2.500 empresas e Pequim é um pouco menor, menos de 1.000 empresas. Mais de 5.000 empresas. 27%, o Estado tá lá dentro. Só que tu pode. Só que tem uma pegadinha também, pode não parecer muito, né? Quer dizer, é um absurdo. Os Estados Unidos é 3, tu já vê. Só que tem uma outra, um outro lance que é o market cap, que é quanto dessa. Qual o tamanho da empresa? Porque, por exemplo, nós três aqui, a gente pode falar assim. Vale a empresa, né? Tem uma bolsa com 3 empresas. Eu sou privado, o Robertinho é privado, o Rodrigão é estatal. Então, 33% das empresas é um terço, né? Estatal. Só que, não importa quanto a gente fatura também, claro. Ou quanto estão as nossas ações no mercado, que é o valuation da empresa, né? Quanto ela vale. Só que sim, se eu for privado e o meu valuation é 2 bilhões, tu é privado, teu valuation é 2 bilhões, e ele é estatal e o valuation dele é 4 bilhões, teoricamente, então... É 33% só que é estatal? É. Mas qual a influência do Rodrigão, até porque ele é grande, né? Qual a influência dele no índice? É 50%. Porque o total, se tu somar, é, dá 8 bilhões, né? 4 bilhões é dele, 4 bilhões são meus. Ele é uma empresa, mas que tem influência maior. Sabe da China, é 27% das empresas, né? Sabe quanto ela influencia fazendo essa conta de valuation? 90%. Não, 50%. 50%. Também não é tanto, né? Também não é tanto. Só que ainda tem um negócio que é o seguinte, ó. As outras empresas, ela influencia, mas não assim, com dinheiro, sendo sócia ou sendo estatal. O Partido Comunista, se a empresa for grande, ele é autorizado a ter uma célula dentro da empresa. Então a empresa, ela pode estar naquele lá de 50% privada? Pode. Mas tem grande chance do Partido Comunista ter uma célula lá dentro, pô. Então... É o 90%, se tu for olhar na tua lógica, de alguma influência, porque o cara do partido tá lá. E, pô, isso é italiano com o plano quinquenal? E, pô, mas isso aí é pra quê? Entendeu? Ele tá lá vendo se o privado tá batendo acho que isso governo. Rolou com o McDonald's. Me falar que o McDonald's tem... Eu não sei. Que o governo chinês tem metade das ações do McDonald's na China. Lá na China? Não sabia. É, o cara me falou isso lá. É? Falou que no McDonald's na China, mais a metade é a ação do governo ali. É, eu não sabia. Mas assim, cara, então a influência estatal na China é muito grande. Por isso que o cara que fala, a China é um capitalismo aberto. Não, pô. Ela que, desculpa, é uma empresa estratégica dentro da China, né? Qual? Velho? A McDonald's? É, pô. Tem pra tudo quanto é lado ali, alimentando chinês em não, tudo quanto é conta. Mas estratégica no nível de fazer o país ficar rico, não. Sim. É. Mas tem um faturamento considerável dentro da China ali. Sim. Né, que, pô, todo lugar que você vai, você... Encontro um McDonald's ali, pô. Vou deixar os caras atuar aqui sem uma célula do meu partido aqui dentro. Partido Comunista, olha. E assim, tem um lado ruim disso, mas tem um lado bom, pô. Pô, a China... O Trump, gente, tá agoniado com a China por quê? Porque eles estão fazendo errado? Eles estão fazendo certo, porque mano. Porque esse século é da China, velho. Mano, já era, os caras já foram. Vocês andaram na BYD no carro U9 lá. Mano, aquilo lá é louco. Mano, é inimaginável o troço daquilo. Chamou aquele carro? É o 9. Não, mas é quando a gente fala da tecnologia do carro, do celular, essa tecnologia que de alguma forma vai chegar aqui, todo mundo vai apreciar e vai utilizar esses produtos, isso não é o mais importante. O mais importante é o que está lá dentro mesmo, sabe? A estrutura da fábrica, a construção que eles têm, a organização que eles têm de transporte, de mobilidade. É nessa hora que você vê que a China está muito na frente. Entendeu? Porque, sei lá, você pode pegar o BYD que voa, que dança, mas alguma outra fábrica, em algum tempo, talvez não distante, vai fazer a mesma coisa. Sim, verdade. Agora, construir a estrutura que está feita lá dentro, esse é o jogo que não vai ser igualado tão rapidamente. Sabe, se analisar o mercado pelo consumo, lógico que é válido, sim, mas você entender o que a China construiu de estrutura, sabe, interna, o que a China é, a força que ela tem, o esqueleto que ela tem, isso aí é difícil de fazer. Isso aí é o grande capital, isso é o meio de produção, na verdade, o capital, né? Porque se tu tem uma fábrica... e aí, o que é o capital, gente? O capital é tipo assim, imagina uma rede de pesca. O cara fez uma rede de pesca, com essa rede ele pesca peixe. Então, o capital é uma ferramenta que ela gera bens de consumo. No caso, bem de consumo é o peixe, né? Sim. Então, o capital é a máquina, é a ferramenta e tal. Então, isso que ele tá falando. A China gerou grandes capitais e grandes meios de produção, né? Que geram bens de consumo finais, como carros e tal. Isso é o mais importante, tem total razão. Total razão. O que eles geraram é muito grande. Aí tem outra discussão, né? Pô, os caras geraram capital. Mas não é deles, porque a China dá uma concessão de 70 anos pro setor privado explorar lá. Aí fica nessa, né? Ah, é socialismo, é capitalismo e tal. A meu ver, a China ela é mais um socialismo de mercado do que um capitalismo de Estado, né? O que é a diferença pra galera entender? Aí, por isso que eu te falei, ninguém conceituou essa diferença, pô. Eu tava tentando, na minha loucura, de fazer um índice, porcentagem de empresa, o grande meio de produção, até tantos por cento é capitalismo de Estado, até não é. Aí eu descobri que eu sou mais tenho mais afinidade com as sociais-democracias, com a Noruega, por exemplo, que é capitalista de Estado, segundo o meu ranking, tá, gente? Assim. Aí eu falei, cara, então me descobrindo, né? O que que eu sou? Porque eu voltei da China? Eu sei que eu não sou comunista, né? E também não sou ANCAP, libertário, nem liberal. Então, eu sou um desenvolvimentista, mas nesse negócio de capitalismo e socialismo, eu imagino que eu sou um capitalista de Estado, então. Eu tô meio que me descobrindo, assim, sabe? É porque a galera falou aqui que você já se posicionou como não sendo um comunista. Eu não sou. É como se você tivesse alguma cisma sobre isso. Uma coisa que eu também acho que é interessante é que o chinês em si, lá é o partido que comanda é o comunismo, mas lá é um país socialista ainda. Socialismo, né? De mercado, né? Exato. Mas ele não está preocupado com nenhum tipo de caixinha que você coloca ele ali. Ele só está indo lá produzindo dele, entendeu? Essa briguinha ferrenha de falar assim, você é comunista, então você não é, então você é... Atrasa. É uma briga que não tem que acontecer. É por isso que eu não gosto de caixinha. O pessoal fala, tu é o comunista, tu é o cirista milionário, tu é o capitalista. Aí eu falei, mano, eu não sei o que eu sou. Aí eu sei que eu sou desenvolvimentista, né? Eu acredito no setor privado e no Estado, mas que o Estado tem que atuar pra ajudar o setor privado. Mas assim, eu fico falando, mano, tá, eu sou desenvolvimentista, mas assim, a caixa, aí eu não me acho, mano. Até hoje eu tô nesse mundo misterioso, entendeu? E o chinês é assim, pô. O Deng Xiaoping, a gente chegava lá, a guia no ônibus, aí ela chegava lá, Hong Kong, aqui... Capitalismo. China, aqui, socialismo. Aí ela falava, porque era a nossa guia, tá, gente? Ela falava espanhol com sotaque de chinês. É legal isso, é. Espanhol com sotaque de chinês. Aí ela falava, Deng Xiaoping falou que, hablou que. É uma frase do Deng mesmo. A galera tava falando, ah, mas a gente é socialismo, a gente é capitalismo, a gente é mercado, a gente é não sei o quê. Aí o Deng falou, ela falou, não importa a cor do gato. O que importa é que ele casse o lato. Ou, não importa a cor do gato, o que importa é que ele casse o rato. Então o Deng falou assim, mano, não importa se a gente é... Ah, a gente é não sei o que de mercado, a gente não sei o que... Cara, a gente vai fazer um negócio funcionar. Onde o Estado tem que atuar, vai atuar pesado. Pesado. Que a meu ver, o Estado do Brasil não atua, tinha que atuar muito mais. E onde for o mercado, taca o mercado. Eu não senti, não sei se vocês sentiram isso, aí uma percepção, não vou trazer um dado estatístico pra isso, mas eu não senti que a China tem problema com o nego ganhar dinheiro e ser bilionário. Pra mim, eles querem que o cara seja bilionário mesmo e ganhe dinheiro. Só que o Partido Comunista vai estar lá na célula. Entendeu? Então, é uma percepção. Não sei se o Rodrigão tem mais a vertente mais comunista, sim, né? Sim. Eu senti de verdade. Eu falei, mano, aqui o empreendedor é até uma crítica mais à galera, mais à esquerda, né? Eu tenho vários amigos assim, mais à esquerda e tal. E eu falo, mano, você quer o esquerda, até sei lá, o mais esquerda possível. Eu falo, mano, você não deveria ter medo de ganhar dinheiro, de ser empresário. Claro, você vai fazer uma empresa que você não explora as pessoas e tal, mas assim, não deveria ser um temor. Por quê, Daniel? Porque, cara, a China... Eu acho que rola, tem os bilionários, né? Sim. Podem surgir mais a qualquer momento. Sim. Mas é algo que é discutido dentro do partido. Ó, a gente tem que acabar com isso em algum momento, né? Não pode deixar demais. Mas tem outras prioridades também, sabe? Sim. Eu acredito que é um pouco assim. É, tem bilionário pra caralho. A gente tava em Hong Kong. O Jack Ma, Jack Ma tem uma casa em Hong Kong de 4 bilhões de yuans. Ah, louco. Vocês chegaram a ver essa casa? A gente conversou com o Felipe. O Felipe falou, mano, não sabia. Dá pra ver ela da lua. Jack Ma tem uma casa aqui. Tô brincando. Não, mentira. Mas tô brincando. Ele falou, Jack Ma tem uma casa aqui de 4 bilhões. Sim, sim. É muita grana. Imagina uma casa de 4 bilhões. Não é... É lavagem de dinheiro, certeza. Também. Tá. Também. Mas enfim, o que eu vi da China, então, eu concordo com o que você fala. O que eu percebi lá é que realmente eles não têm problema com a grana. Sim. Cara, se você quiser ganhar muito dinheiro, você vai ganhar e o Estado vai estar olhando. Se precisar, ele vai pegar a fatia dele, o quanto ele achar que é necessário também. Uma coisa que é importante, que eu acho que realmente acontece lá, é que ele tem força para se impor. Ó, eu quero ser sócio dessa empresa de 50%. Não. Tchau. Sim. Entendeu? Ele trabalha com a força que ele tem. É. Outro ponto é esse. Cara, ele não liga pro dinheiro. E em alguns pontos, aí é a hora que eu vou alfinetar e todo mundo vai me xingar, é que eu também não vi uma super proteção pra quem tá lá embaixo. Como sabe? Assim? Tá mais direito preocupado. Trabalhista, tá falando? Não, é mais preocupado em vamos fazer agora e vamos produzir, todo mundo produz, não é que ele deixa desamparado, mas eu não vi essa preocupação que todo mundo pensa, nossa, no socialismo você não pode ter, todo mundo tem que ser mais equalizado ali, né? Você não pode ser discrepantemente rico e o outro... teoricamente, viver na miséria. Então, só pra entender... Não viu proteção pra tu não, base. Tu não pra entende. Base, pobre. Pra base, tipo mesmo assim, não, os caras falando que 90% tem casa, mesmo se olhando que a comida... 90% das famílias tem casa. Mesmo se olhando que a comida tá barata... Não falei que é sem amparo, não. Mesmo se, aí você fala uma coisa, você quer jogar uma coisa... Não, eu tô jogando porque eu quero entender qual a proteção que você quer. Então vou te contar de novo. Você viu que eles têm moradia, você viu que eles têm comida, você viu que eles têm educação, que eles têm saúde... Qual proteção a mais você quer? Segurança também eles têm. Qual proteção que tá faltando? De lazer, por exemplo, que o grande ponto é que você tem realmente pessoas que estão vendo super bem e com o trabalho do outro. Isso lá ainda existe naturalmente. Você acha que as grandes empresas de lá não têm exploração? Falta lazer na China. Não tem exploração na China. Não tem. Não, a gente tá falando, tem empresas privadas. E é o que eu tô falando, eu não vejo... Mas é porque a tendência tá diminuindo, né, de exploração. A tendência é melhorando, né? Pode ser. Eu quero entender qual proteção do Estado tá faltando pra você. Lazer? É essa proteção? Não, para de pensar numa coisa só. Não, você que falou. Quem falou a palavra lazer aqui foi você, pô. Foi você que falou. Eu quero entender sua cabeça, velho. Eu preciso entender sua cabeça. Você é meu parceiro aqui. Eu quero entender o que você tá pensando, porra. Abre o coração, Robert. Abre o coração. Eu tô tentando só falar, ué. Fale. Não, eu quero entender também o teu ponto. O que eu vejo é o seguinte. Quando você fala sobre socialismo e base especial ao comunismo, é que você não pode deixar realmente a mão de obra ser explorada. Esse é o grande ponto do comunismo, não é? É, tem um valor moral intrínseco, é o valor, né? Se você maior, é um socialista, você tem um valor moral intrínseco. É. Exato. E lá, de verdade, eu andei lá e eu não vi essa ação, sabe, para que isso pare ou deixe de acontecer. Tanto é que isso acontece lá, que o país que mais cresce bilionários no mundo é a China, perdendo só para os Estados Unidos. Sim. Então, realmente, se tem, não está sendo bem feito, no mínimo. Tá errado, não, tá bom. Não tô criticando, não tô falando que tá errado. Tá bom. Só que a base maior que eles pregam não é a base principal que é feita. Sim. Eu tenho um ponto que eu concordo e tenho um que eu discordo. Assim, na verdade, é um ponto a favor e um contra. O a favor, teu argumento é o seguinte, que na história da China, se tu pegar... A China tá muito melhor que o Brasil, tem não, que explicar. Isso sim, isso sim. Não, tá muito melhor. Isso é só uma crítica, realmente, de que não é perfeito, não é lindo, não é longe. Nossa, e vai ter a China é o caramba, não pode falar da China. Não. Se falar, porra, caralho, não, burro, tem idiota, o que é que não tem caralho. Lá? Tem razão, entendeu? Tem razão. É só esse ponto que é pregado. Mas tá melhor que o Brasil. Não, mas é muito. E melhor que os Estados Unidos também? Eu acabei de falar, e já falei várias vezes, que é o país que eu já visitei, que é o mais foda de todos. Sim, eu me impressionei muito. Não sei se é o melhor do mundo, não conheci 26 igual o Showa. Eu conheci 3 ou 4, né? 5 na verdade. É muito pouco, né? Minha amostragem é muito pequena. Sim. E até o tempo que eu passei em todos os lugares também é muito pequeno para me falar assim, nossa, isso está acontecendo, é, 90%, isso é um número que todo mundo entregou para a gente. Mas você foi nos dois mais poderosos. Eu vivi pouco tempo também em Sim. todos os lugares para falar que a minha amostragem é suficiente para me determinar ou de qualquer coisa. E o que eu falei aqui no início foi assim, ó, o que eu acho, o que eu senti, não é um número, não é uma pesquisa. Sabe, uhum. é o que eu senti andando lá dentro do povo lá. Ah, que povo? Cara, de 5 cidades, um dia em cada cidade, não é exemplo, não sou estudioso, não Sim. sou o cara que vive anedótica. Com o povo, entendeu? Não, é só uma experiência, é o que eu sinto. É o que não eu é sinto, assim. Essa é a minha experiência, é o que eu experienciei lá, é o que eu senti. Entendeu? É só sobre isso. Não, essa parada do sentimento é importante. Por isso que eu falei também no agora que teve uma coisa que eu senti e tal, que a gente não tem problema entre bilionário, a galera ganhar dinheiro. Uhum. Tem um ponto muito a favor do teu argumento, e tem um que é negativo, que talvez seja contra, enfim. É bom. Mas que a história da China, né, recente, mostra que, por exemplo, direitos trabalhistas. A gente fala muito isso com a galera dos trabalhistas, né? O Tami e tal. É, eu não senti esse que a China é um super lugar, que tem direitos trabalhistas e tal. Inclusive, ao contrário, no período que ela cresceu, a galera até trabalhava demais, pô. Eles tinham as escalas lá, 996. Mas, então, o que o Robertinho falou, tem o sentido de que a galera teve o bilionário, mas muita gente era explorada, trabalhava muito, sem alguns direitos e tal. Enfim. Só que qual é o ponto... Assim, não é contra o argumento dele, mas assim, é que não, tem melhorado muito, tem melhorado muito isso na China. Eles aboliram a 996, cara, eles eliminaram a extrema pobreza na China, isso é um fato relevante, né? De verdade, né? É, eliminou. Cara, a gente anda, aí eu vou falar uma sensação minha, agora um lado positivo a favor da China, porque a China não é essa maravilha toda não, tá? Mas assim, um lado em favor da China. É, Roberto, eu gostei muito do que tu falou. Agora um lado a favor dos chineses. É, cara, a gente anda lá, primeiro... É o que o Rodrigão falou, sente segurança pra cacete, mano. Quando é com o celular Sem na dúvida. Rua. Já eliminou a extrema pobreza. Não é 90% das pessoas que tem casa não, tá, gente? O pessoal fala isso, mas não é. É 90% das famílias que tem casa, que tem uma propriedade lá e tal. É, e a gente, cara, a gente não viu pessoas em situação de rua na China. A gente viu um, dois, uhum. e botamos no grupo, né? Ó, oh, chama um morador de rua! E, eu achei em choque, porque eu já andei nos Estados Unidos, cara. E não só na rua da Disney. Eu gosto dos Estados Unidos, não tenho problema ideológico nenhum, vou para os Estados Unidos, vou para a China, se me chamar para o Vietnã, eu vou, essas caixas eu não gosto de me amarrar. Mas assim, Estados Unidos, cara, você vê morador de rua, vê gente assim... Morando carro. Eu achei que a base, se eu comparar base com base, de novo, tá gente, eu não trouxe dados sobre isso. Se bem que tem um índice de Gini, né? O da China é menor, o dos Estados Unidos tá 40 e pouco. Mas enfim, que é o índice da desigualdade, eu posso falar sobre isso depois. Mas... O que eu sinto andando pelos Estados Unidos... Cara, eu já fiz rota dos Estados Unidos que eu saí do sul ao norte. Fui até Washington de carro, entendeu? O que eu sinto é que a base da pobreza na China hoje é melhor. Parece, pelo menos na cidade que a gente andou, tá? E aí o pessoal fala, ah, mas vocês andaram com guia na China. Cara, a gente andou com guia, mas a gente saía também Não, de metrô. E andou com guia pra todo lado. Sem guia. Exatamente, sem guia. Sem guia, a gente andou sem guia. Cara, eu dei um rolê em Hong Kong, só que Hong Kong não é China, tá? É diferente. Hong Kong, tu já vê a Hong Kong é capitalista, que o pessoal fala, né? Que é a influência britânica. As crianças falam até inglês lá. Hong Kong tem gaiola, pô. Que o pessoal dorme naquela gaiola pequena e tal. Você foi na gaiola? Não fui. Não, eu não quis fazer esse tour, mano. Tipo, pô, o tour é pra eu ver gente dormindo na gaiola, mano. Entendeu? Eu não tô criticando quem vai, não, tá? Eu não quero ser purista nem nada disso, mas eu não quis ir, entendeu? Eu, sei lá, eu acho que eu me senti muito estranho, assim, mas isso não é China, tá? Isso é Hong Kong. A gente pode depois falar só sobre Hong Kong e China, né? Mas é um sistema jurídico diferente. Só que é outro governo. Exatamente. É uma influência capitalista maior. Mas, cara, então eu sinto hoje, depois de visitar a China, somente na cidade que a gente foi, a gente andou sem guia, eu andei de metrô, fomos na rua, fomos na igreja, tem igreja na China, o pessoal compra a Bíblia e tal. Mas eu senti que a pobreza... no macro, ela tá melhor hoje na China, tipo assim, do que nos Estados Unidos. Agora, em termos de infraestrutura, riqueza e tal, acho que os Estados Unidos tá um pouco acima ainda, mas a China parece ser mais nova. É tipo assim, os Estados Unidos talvez tenha mais prédio, ou talvez tenha mais número de carros, mas a China tá acelerando muito mais rápido e parece mais novo também, não é velho, assim. Sim. O trânsito é em silêncio. Tecnologia, né? Luzes, não tem barulho, pô, na rua. Limpeza, é pouco barulho, né? Tudo. Ô, Daniel, assim, eu queria saber a sua opinião no seguinte. A gente sabe que no Brasil, o objetivo de um governo de direita está longe do desenvolvimentismo. Quando a gente vê um governo de direita no poder, o objetivo dele é não acredita mais no Estado, na eficiência do Estado. Você está falando de direita liberal. Porque pode ter um de direita desenvolvimentista, militar. É, eu tô pegando, tipo, FHC, Temer, Collor, o Itamar, o próprio Bolsonaro, né? Eu acho que o objetivo desses governos era diminuir a presença do Estado, privatizar cada vez mais empresas, né? Ó, isso aqui o Estado não consegue controlar, vamos privatizar, né? Então tem muito essa política liberal, assim, dentro de um governo de direita. Eu não vejo um governo de direita no Brasil querendo desenvolver o país, né? Mas esse é o discurso de um governo de esquerda. O governo de esquerda quer aumentar o tamanho do Estado, quer desenvolver o país, mas também não consegue. Né? Você pegar um governo Lula e Dilma, né? Quase 20 anos de governo PT, e os caras não conseguem avançar com algumas reformas. Né? Por que que isso não acontece no país? Cara, é porque assim, esse conceito de direita e esquerda no Brasil é um negócio complicado, porque assim, o Lula, ele não é... agora meus amigos mais à direita vão ficar... demoniado comigo, né? O Lula, ele não é um cara de esquerda, pô. Não é, tipo assim, que é desenvolvimentista de esquerda, é comunista, é socialista. Ele pode, talvez, seja internamente. Ele se vende assim, né? É, se vende. Mas, na prática, o Lula é meio que um cara ali do centrão, faz umas políticas de centrão, com algumas pautas sociais relevantes. Inclusive, eu acho que a reforma do imposto de renda... lá no meu canal a gente critica o Lula e tal, né? O Bolsonaro também, quando precisa. Mas nesse ponto eu imagino que ele acertou bastante, o próprio Fernando Haddad e tal, né? Com a reforma do imposto de renda, eu acho bastante justa. Eu vou ser taxado nisso aí, tá? Quem ganha mais de 50 mil, 100 mil. E massa, eu pagava zero. Mano, eu botei uma grana na Petrobras, eu botei 400 mil, virou 900. A maioria disso foi dividendo. Aí caiu na minha conta. Eu paguei zero de imposto, pô. Mano, e as outras empresas que foi... Do Lula pra cá foi 3 milhões. Maioria de dividendo. Aí, mano, eu paguei zero, pô. Aí o cara lá pagava 27,5, entendeu? Aí o cara, o bilionário, fala assim, bom, mas se me taxar, eu vou fugir do país. Foge nada. Só foge se for capital especulativo. Capital produtivo não foge, não. Né? O Luiz Barsi não vendeu as ações dele por causa disso aí, não. Mas, enfim. Então, o Lula não é a esquerda. É um centrão com algumas pautas sociais, entendeu? E o Bolsonaro é um centrão com... pô, eu vou levar hate dos dois lados agora, né? Mas é um centrão... com a pauta mais de conservador, de costume e tal, uma pauta mais neoliberal e tal, enfim. Então, dito isso, não teve ainda no Brasil um governo desenvolvimentista mesmo, na minha opinião, sabe? Então, porque a tua pergunta é, por que que a esquerda verdadeira, que seria o Lula, claro que tu acha que o Lula é a esquerda verdadeira, até porque pelo teu viés, mas ou a direita verdadeira não consegue desenvolver isso, é porque o Centrão, mano, ele capta, mano, ele pega o presidente, ele centrifica o cara, velho. Aí o cara daqui a pouco, o Lula... Vamos supor que o Lula quer fazer um projeto de desenvolvimento bom. O Lula, por exemplo, ele quer explorar a margem equatorial. Sou completamente a favor. Lula, nessa aí você tá certíssimo. Porque tem o marinismo, né? A Marina Silva. Que a Marina Silva é um ótimo ser humano, eu acho, né? Mas ela é meio xiita, assim, com a parte ambiental, né? E o Lula falou, não, a gente vai explorar e tal. E nisso aí eu super concordo com ele, tá? Mas tudo que o governo tenta fazer, independente do lado... Mano... Tem que passar no Congresso, mano. Aí o Congresso, tá bom, tu faz isso, mas me dá derby, me dá emenda e tal. Então, eu imagino que a relação de presidencialismo que a gente tem hoje, ela dificulta o processo de desenvolvimento do país, pô. Porque o presidente, ele pode ter a melhor da intenção possível, mano. Melhor intenção pode ser Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes. Mas, mano, o Congresso pega o cara, bicho. Cara, aí tu tem que... Aí, tem votação, se for uma votação constitucional, tu tem que ter 2/3, pô, pra aprovar. Aí como é que tu convence o cara sem dar dinheiro pra ele? Aí vem petrolão, vem mensalão, vem esse monte de coisa. Então, mesmo que ele tivesse toda essa vontade, na China é mais fácil, porque o partido tem mais controle. Eu não sou a favor de ditadura, tá, gente? Ou de um partido controlar tudo, fique claro. Mas eu sou a favor de que o presidente da república pudesse ter mais poder. Ah, mas vem um cara de direita liberal, que é super libertário, tipo um Milei maluco da vida e tal. Tudo bem, ele tem que ter mais poder pra fazer a política dele. Se der errado, o povo vai tirar ele, mano. O que não pode é vir um cara com uma ideia e não conseguir aplicar a ideia, pô. Então, por mais que você ache que o Lula não é esse cara desenvolvimentista... Ele é um pouquinho, só tipo... Ainda tem o Congresso que atrapalha pra caramba. E você, como um cara que votou no Ciro... Sim. Né? Tá certo que o Ciro não vem mais, né? É. Eu não fiz campanha, né? Vai sair, né, pro também. Governo do Sim. Ceará agora, né? Eu acho que eu vi falar que ele vai tentar fazer um bom governo no Ceará. Vai tentar vir pra presidente. E aí depois tenta vir pra presidente em 2030, né? Sim. Você acha que o Ciro, como que o cara pode conseguir lutar contra o Congresso, lutar, resgatar esse orçamento para poder investir no país de novo? Ó, de novo, não quero fazer campanha para político. Até porque o Ciro faz umas coisas que eu acho mó pai, assim. Tá? Tem coisa que ele faz que eu acho massa, mas tem coisa assim que... E por isso que eu não quero ser... Ah, esse bicho aí, ele é cirista, pô. Porque tu fica... Aí vai ter que ficar puxando o saco. Todas as cagadas que ele fizer, as merdas que ele falava, tu vai ter que apoiar. Então, não, mas eu acho que o livro dele não, é muito bom. Só bobo que faz isso. Exatamente. Eu acho que o livro dele é muito bom. Se tu lê lá e tu fala, cara, ele tem um projeto. O MBL tem um projeto, pô. O Missão. Livro Amarelo. O Livro Amarelo. Tem. Cara, só de ter um projeto já é algo muito acima. Porque tu pode discordar do MBL. Você leu o Livro Amarelo também? Não li. Mas eu tô fazendo os estudos sobre o MBL. Vai até rolar um vídeo no canal sobre o Renan Santos, né? Sobre o Renan Santos e tal, a história dele e tal, etc. Então você pode até discordar, assim como eu discordo de muita coisa do Missão e do MBL. Mas, cara, eles têm um projeto lá, pô. Tá lá, tá escrito. O Ciro Gomes tem um projeto, pô. Aí tu pergunta o projeto do Bolsonaro. Não, a gente vai tirar o banheiro gay. O Lula, vamos acabar com a fome e tal. Que é tudo legal, enfim. Você pode achar bom ou ruim. Uma picanha minha pra galera. Mas assim, pô, eu tenho uns amigos mais petistas e tal. Eu falo assim, mano, mas pô, qual é o projeto do Lula? Porque eu acredito que lá no fundo o Lula tem um coração desenvolvimentista. Assim, eu falo, mano, pô, Lula, você... Eu sei que no fundo você quer, mano. Você preocupa com o pobre... Mas você quer que o Estado cresça, que o Estado cresça, não em proporção, tá? Você pode manter 32% de arrecadação do PIB, mas que o Estado faça ali com o setor privado. O Lula faz concessão pra caramba em PPP, pô. Mais que o Bolsonaro. Sim. Mais que o Fernando Henrique privatizou mais. O Haddad falou que PPP não é privatização. Não, né? não é, mas é. É ou não é? Não. Sabor. É sabor privatização. Mas assim, então eu acredito realmente, pô, que lá dentro ele tem essa preocupação social, ele acha que o Estado podia e tal, mas chega lá na hora, aí tem congresso, aí tem não sei o quê, enfim, aí não tem o plano. Então, a proposta do Ciro, agora falando o lado bom do Ciro, né? Que assim, segundo ele, como ele resolveria o problema dele do congresso? Daniel, tu acha que dá certo? Eu não tenho a mínima ideia. Mas eu sei o que ele fala. Ele fala assim, ó. Cara, como é que eu resolvo isso? Primeiro, tem que propor antes. Na eleição... Eu tenho que deixar claro o que eu quero fazer. Se é tirar o nome do SPC, se é investir em infraestrutura. Então, por exemplo, ele tinha um projeto de investir em construção civil e infraestrutura. Uhum. Segundo ele, ia gerar 2 milhões de emprego do nada e tal. Os números da cabeça dele, né? Que às vezes estão certos e às vezes não estão. Então, mas eu quero falar uns projetos muito malucos mesmo. Sim, mas tem projeto que é bom, mano. É, mas eu acho que ele tem esses números aí. Não chuta, não. Ele não é não, que ele fala é real, que tirou... 30 milhões de crianças, né, no Brasil passando fome, né? Não chuta isso aí, não. Sim, sim. Não, é porque às vezes ele é só impreciso. Então, tipo assim, às vezes ele erra um pouquinho pra mais, pra menos. Mas no macro, a ideia é válida, né? Então ele fala, cara, primeiro você tem que propor antes. Então, por exemplo, Robertinho, se eu tô na eleição e eu falo assim, cara, o meu projeto, o Estado vai dar isenção pra carro elétrico. A gente vai fazer uma indústria de carro elétrico. Aí todo dia, carro elétrico, isenção de carro elétrico. Tá. Quando ele ganhar a eleição, vai ganhar ele e a ideia, pô. Uhum. Então, o Congresso, como sabe que o cara ganhou a eleição, vai chegar lá e falar, mano, quando ele botar no primeiro. Ele já bota no primeiro dia pra votar, pô. No primeiro dia. Abriu lá dia 2, aquela palmada lá, a galera subindo lá a faixa, passa lá a faixa pra ele e fala assim, mano, quero votar no primeiro dia. Primeiro dia útil do Congresso, no caso, né? Bota pra votar. O povo aprovou. Então, o presidente, nos primeiros meses, ele tem poderes fortes, pô. Ele tem o povo, né? E tem o povo. Então o Congresso tende a aprovar. O Lula aprovou. No governo Bolsonaro ainda. O Bolsonaro tinha sumido, né? Ele perdeu a eleição, ficou em casa e tal. Deu aquela sumida maluca. O Lula passou a PEC da transição. 200 bilhões. Ele tava no governo já. Ele tava... Era outubro, novembro, dezembro ali. O Lula, quando iniciou o governo, passou a PEC da transição. Então, tipo assim... Só que qual é o lance do Lula? E do Bolsonaro também. Não tinha um projeto claro. Tipo assim, mano, a gente vai chegar no Congresso. Primeiro, a gente vai votar. O único projeto que o Lula tem aí fazendo a honestidade, né? Ele falava assim, a gente vai botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Isso ele falava. Não é tecnicamente super claro quanto é a alíquota, mas na prática aumentou um pouco o imposto do rico e isentou os pobres até 5 mil, que nessa parte era claro. Ele falou, ó, até 5 mil reais eu vou isentar o imposto de renda. Então as pessoas sabiam dessa promessa. O Bolsonaro prometeu que ia manter o Bolsa Família 600. No governo dele aumentou para 600. E o Lula também prometeu. Então, as promessas que eles fizeram, meio que o Congresso passou, pô. O Congresso não passou o Bolsa Família de 600? Não deixou continuar? Ou o orçamento permitiu, na verdade, né? O Congresso não passou a reforma do IR? Passou, por unanimidade. Só que e aí, e o resto, mano? E pro país ficar rico, entendeu? Então, o Ciro fala isso, tem que propor antes. O presidente, nos 6 primeiros meses, tem poderes imperiais. Eu, Daniel, acho que tinha que ter alguma lei que quando o cara é eleito, e foi eleito agora, esse ano, 2026, que no final do ano, em 2027, ele já possa mexer um pouco no orçamento. Tipo assim, ele... Cara, a minha ideia ganhou. Então, o deputado federal, nos 3 primeiros meses, tudo que eu passar, eles têm que aprovar. Entendeu? Tem que ter algum tipo de mais poder pro presidente. Então, o Ciro aí falou assim, e tem uma ideia que ele fala, o Congresso não quer votar, a galera tá brigando, é esquerda com direita, é caixa... Ele fala, cara, a gente vai fazer um plebiscito, então, pô. Não tem plebiscito e referendo? Porra, ué. Taca pro povo. Então, segundo o Ciro, na cabeça dele, que não é das mais normais, mas ele conseguiria fazer isso dessa maneira, né? E pelo menos é uma proposta, cara. Eu, Daniel, concordo com muita coisa e discordo de outras, né? Mas, assim, o que eu mais sinto no Brasil é a falta de propostas claras, né? Assim, eu acho que fica muito um negócio de costume e umas fake news e espantalho, sabe? Assim, então... O negócio é que já era assim, a galera que tá lá se beneficia com isso. Uhum. Quem tá lá sabe jogar esse jogo, sabe? Entende? Sim. Quem tá lá joga bem esse jogo. Sim. Não vai mudar, pelo menos não nessa próxima eleição. Eu acho que o Ciro, até porque a gente tá falando dele, tem uma estratégia pra mim inteligente. Se ele entra agora, ele entra pra não fazer nada, porque tá polarizado e vai ser como foi a última. Ah, sim. Né, ele não teria chance. E na outra, sim, tirando o Lula, por exemplo, do pleito, né, porque sim. Ele já não vem na próxima, ele pode entrar para ocupar um espaço. Acho que a estratégia dele de política, se é isso que ele realmente pretende fazer, né, de sair para presidente na próxima, é boa. Poderia ser. Agora, o grande problema é isso, Daniel. A galera dele também, né? O Ciro, acho que ele não valoriza muito a galera dele, enfim. Não. O William Jacob tem, meu parceiro, William Jacob, canal Politizando. Cara, o William Jacob tem 400, 500 mil inscritos. Eu ainda não vi o Ciro no canal dele, né? O próprio Tamir, o Fred. O Ciro, a gente já chamou ele diversas vezes aqui, pô. Aí não tem militância. Diversas vezes. Pra trocar ideia. É isso que eu te falei. Aí eu vou ser o cirista, vou ficar levantando bandeira de político. Nem o cara tá muito afim de falar com a galera, né? Mas assim. Mas de novo, o livro dele é muito bom, né? O livro dele é. É, mas vários tinham uma proposta clara antes de entrar e essa proposta não foi cumprida, né? Tem uns exemplos aí? O Lula falou que ia. Que ia revogar essa reforma trabalhista, né? Isso que eu falei que não é a esquerda, o Lula. Não aconteceu. A Eletrobras. Né? Eletrobras. Reestatizar. Né? Reestatizar. Mas é. O Bolsonaro também tinha algumas propostas, né? Que, tipo, ia, sei lá, liberar arma de todos os calibres, né? Não conseguiu fazer isso. É, não conseguia. E era bandeira do cara, né? E ele tinha que ter conseguido, mano. O Bolsonaro, mas era bandeira do cara, era bandeira dele, né? Sim. Que ele ia acabar com a TV Lula, por exemplo. E não acabou. Não acabou. Não acabou. Né? TV estatal, TV estatal. Ia privatizar os Correios, não privatizou. Não, ainda bem que não privatizou. Era bandeira do cara, né? Então, assim, acho que... Não sei. Eu entendo o Ciro falar isso. Mas eu acho que a hora que você tá lá em cima, o jogo é diferente. É diferente, sabe? O jogo... Uma coisa é o que você fala, outra coisa é a hora que você chega lá... Sim. Que você senta ali, que você pega um Brasil que tem toda essa estrutura. Vocês vão trazer poder. O Flávio e o Lula aqui esse ano? A gente pretende. Tragam o Flávio Bolsonaro, que é o segundo da pesquisa, e tragam o Lula. Vamos torcer pra gente fazer campanha. Você aí que é petista, fala pro Lula vir. E você que é do Bolsonaro, fala pro Flávio vir. Sabe o que vocês têm que falar com ele no final? Tu fala assim, ó, mano, por que que tu e o Lula não chegam num acordo aí de camarada no final? Fala assim, ó. Flávio, eu e tu, a gente vai discordar de tudo, a gente vai se bater, a gente vai... Meu irmão, eu não te gosto de ti, não. Mas bora acordar só numa parada? Nós dois vamos prometer na campanha que a gente vai tirar o orçamento do deputado federal. Se eu ganhar 60 bi pra ti, é pra mim. E se tu ganhar, é 60 bi pra ti, filho. Aí tu vai fazer a tua loucura e tal, mas tu tem um orçamento. E se eu ganhar, eu tenho. Mano, eu acho que esses bichos tinham... eu falei isso pro meu pai uma vez. Falar, mas não vão, porque... Não sei o que, vão brigar. Então eu falei, mano, é pelo menos isso. Se os dois propõem, imagina os dois na campanha. Vou acabar com o orçamento dos deputados federais, que isso é injusto, mano. O deputado federal pega o orçamento da emenda parlamentar. Aí ele manda pra cidade pro prefeito, aí rouba um pedaço. Já ganha, aí o prefeito constrói lá umas escolas, constrói uns troços. o deputado federal já está reeleito automaticamente, porque ele vai ganhar o voto daquela população inteira. E o novo deputado federal, o, sei lá, o Jones Manuel, ou sei lá quem que quer se candidatar, o Elias, não tem esse dinheiro, pô, para fazer campanha. Então é um jogo desigual que os deputados federais têm, né? Então, imagina o Lula falando assim, ó, vou acabar, primeiro dia, projeto de campanha, vou acabar com o orçamento... A emenda parlamentar, essas externas, né? De, essas extras de 60 bi. Uhum. E o Flávio Bolsonaro, vou acabar se eu ganhar com a emenda parlamentar. Já era, pô. O que, que o pessoal do Centrão vai falar? Já ouviu falar em base política? Vai tirar ele, não vai ser candidato mais. Já ouviu falar em base política? Ele não vai apoiar, não vai. Que inclusive é um dos medos do PT também, o cara. O Centrão, agora eu vou puxar a sardinha aqui pro... Deu pra ver que eu não sou, nitidamente, eu não sou um petista nem um bolsonarista. Teve gente aí que é petista no chat, viu? Não, vai ter tudo. Vai ter falando de tudo. Mas olha só. Menos a verdade. Quem tem voto chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e quem tem voto chama-se Jair Messias Bolsonaro. Isso é verdade. Não é Congresso, mas o Nicolas, o Congresso vai fazer força e tal. O Bolsonaro é uma máquina de voto, filho. E o Lula é outra máquina. As pessoas têm apego a eles, a pessoa. Não funciona assim. Mano, mas o que eu tô falando é uma utopia. Quem manda no país são os presidentes partidos. Esses caras que vão escolher tudo. Se eles mandassem, o Tarcísio era candidato. Tu acha que a direita quer Flávio Bolsonaro? Envolvido com rachadinha, com não sei o quê, que não é famoso. Tu acha que a direita quer o Tarcísio de Freitas? Porque ele é uma direita, segundo o Eduardo Bolsonaro, é a direita permitida, né? Que a Faria Lima gosta e tal. É ou não é? Eu tô sendo. O Kassab quer quem, tu acha? O Centrão quer quem? Eles querem Tarcísio. Ou eu tô errado? Eles querem o Lula ou o Flávio Bolsonaro? Não. Mas por que é Flávio e Lula? O Lula porque falou no arredo daqui e o Bolsonaro lá da prisão falou, é meu filho? E aí eles vão correr pra quem? É os dois caras que tem voto. Não foi uma decisão do Bolsonaro isso aí, velho. Isso não acho que foi? Claro que não, velho. Claro que não. Não foi, acho que foi, hein? Sabe por quê? Bolsonaro não consegue dar pitaco mais não, mano. Bolsonaro que falou, é meu filho aí. Será? Tu acha? Eu acho que foi, mano. Eu acho que foi, sim. Você acha que foi um projeto pra manter o Lula? Não sei. Mais uma vez, eu acho que isso vem lá de trás, assim, sabe? No Brasil não é pra amadores. O que tu acha da Lava Jato? O presidente tem que ter poder, mano. Vou já falar isso, mas o presidente tem que ter poder, mano. Ah, ele é um liberal. Tá bom, deixa ele aplicar a cartilha dele, mano. Deixa ele aplicar. O meu Banco Central não vai ser independente. Eu quero ter autonomia, eu quero mexer no juro, eu não quero. Deixa ele aplicar a cartilha dele, pô. E o outro depois é ruim? Deixa ele aplicar. A gente vê o que tá certo a médio e longo prazo e pronto, fica reelegendo esse cara. Entendeu? Essa pergunta da Lava Jato tem tudo a ver com isso que a gente tá conversando. Porque, assim, o PT... tem muito medo de acontecer novamente uma Lava Jato no Brasil. Sim. Que foi muito ruim pra eles. Por causa das empresas, né? Foi muito ruim pra eles. Ah, e pra imagem deles também. Tem medo de dar um impeachment, coisa do tipo, né? Uhum. E algumas pessoas falam que Lava Jato foi influência norte-americana no país. Eu também acho. Você também acha disso? Também acho. E, inclusive, outras pessoas falam que essa influência norte-americana ela acontece até hoje... na hora que eles escolhem um Flávio Bolsonaro que você vai concorrer. Ah, eu já não sei. Você acha que é muita teoria da conspiração? Eu acho que foi demais. Eu acho mesmo que o Bolsonaro tem voto, a galera gosta dele, e ele indicou o filho igual o Lula e igual a Dilma. Mas ele não manda nada, porra. Não manda, mas assim... ele não manda no partido dele, não manda nada. Mas, mano, eu acho que os votos é 90% dele, mano. 90%. É sério mesmo. Eu acho que o Bolsonaro, ele é a galera... gosta dele. O pessoal que gosta, gosta dele, entendeu? Vê assim o que ele fala e... as coisas que ele fala, ele gosta, entendeu? Eu acho mesmo você isso. Você conversa com qualquer pessoa da política, quem tem mais chance de concorrer com o Lula, o Tarcísio ou o Bolsonaro? O Tarcísio. Mas por isso que não eu acho é que... não é uma decisão deles, isso é uma parada que vem lá de fora, assim. Mas o Tarcísio, ele é... vou controlar o Tarcísio? Não, o Tarcísio não vai controlar, não. O Tarcísio é um cara leal. Que é o Lula. O Tarcísio é um cara leal. Pensando, não, mas pegando essa teoria dele, então o povo lá de fora que é o Lula... povo lá de fora. Ah, é verdade, boa pergunta. Mas se for isso, então eles querem o Lula, porque não foi o Bolsonaro que escolheu, foi um cara lá de fora, um poder maior que escolhe. Escolheu o Flávio Bolsonaro porque teria que ser Tarcísio. Então eles querem continuar com o Lula, porque o nome mais forte é isso. Faz sentido. Então eles querem manter do jeito que tá. Eu acho que a escolha dos candidatos é um jogo mais limpo mesmo. Eu não acho que tem tanta conspiração, não. Cara que tem eu acho que é tipo é o Bolsonaro mesmo. Mais uma vez. Tem ego, o cara quer estar lá. Cara, se a gente teve uma Lava Jato que ferrou com o PT, Que o Daniel acha que é influência norte-americana. Não, a Lava Jato, sim, mas não é escolha do candidato. Acha que é influência norte-americana, que a gente acabou de falar aqui. Sim. Se os Estados Unidos estão tá tendo essa influência no Brasil já há anos, que a gente sabe disso também, já vazou documentos de CIA atuando no Brasil, tudo. Obama tava coisando a Dilma lá, né? Os caras estão diretamente ligados aqui, meta com parlamentar, tudo. Mano, o Lula não é o cara deles. O Lula não é o cara deles. Se fosse, não precisava ter uma Lava Jato. A gente acabou de falar aqui. Lava Jato foi influência norte-americana no país. Foi uma parte, né? Que você não concorda tudo. Com isso. Concordo, mas não é que foi tudo influência, mas tem uma parte relevante. Porque tinha corrupção, pô. Tinha corrupção. Pô, o Palocci era o ministro do Lula, ele devolveu... Sim. O pessoal fala que é 100 bilhões, mas vários bilhões. Então, houve corrupção no PT, sim. Claro que eu acho que a Lava Jato causou muito mal ao país, porque ficou fechando empresa. Aí fecha a empresa, fechou a Debrecht, fechou não sei o quê. Mano, a empresa, ninguém mexe. Fechou as empresas e soltou os bandidos. E aí, os bandidos tá tudo solto, as empresas tudo se lascaram. O americano, o que ele queria? Ele não queria a empresa competidora com ele, pô. Então, ih, tá tendo negócio de corrupção? Faz a galera lá agir pra fechar as empresas. Mano, prende os corruptos, deixa a empresa. Lembra que eu sou do setor privado. Empresa é patrimônio. Se tem uma empresa que fornece serviço, o cara tá roubando, tira o cara, mas deixa a empresa vender, filho. Deixa a empresa vender. Então, a Lava Jato, a influência americana foi... Pra lascar as empresas também, pra lascar o Lula também, enfim. Mas assim, pô, teve corrupção, mano? E é corrupção clara, entendeu? Sim. É porque assim, o dinheiro que recuperou da corrupção, com relação ao que a gente perdeu, a conta não fecha. Então a Lava Jato, no final, foi muito mais mal ao país do que bem, pô. Bem, assim, mas... Eles falam que a Lava Jato recuperou 8 bilhões, alguma coisa assim. Mas deu um prejuízo de mais de 100 bilhões. Não, é, cara, assim, o que a gente perdeu de Lava Jato, cara, assim... Eu não sou contra prender corrupto, não. Acabei de falar que tinha corrupção, que era pra prender mesmo e tal, mas assim, no final, mano, lascou muito as empresas, entendeu? Então, bom, eu sou... Eu lembro que a Odebrecht entregava bem pra caramba. O negócio é que a história é essa, ô Daniel. O que que acontece aqui? Teve corrupção, todo mundo sabe. Foi os próprios amigos falando, os próprios amigos não ia falar que teve. Tipo assim, não, eu tava com esse cara, eu andava com ele, ele tava no rolo mesmo. Todos os partidos. O cara era amigo, além de ser um parceiro político, era um amigo pessoal de andar junto e tudo mais. Teve. O que você falou é o ponto mais importante. Realmente o prejuízo foi, assim, o custo-benefício foi terrível, porque a gente perdeu muito mais do que isso. Uhum. Até porque o resultado final, o exemplo que ficou, é que aqui vale a pena você ter a corrupção, porque todo mundo que estava na corrupção continuou trabalhando. Isso é verdade. E aí, o outro exemplo que fica é assim, ó, se você crescer aqui no Brasil e for uma grande empresa, você vai se fuder não só com o Estado, mas com intervenção externa. É. Não teve nada de bom no final disso. Sim, sim. Mas até dessa corrupção... E o Moro ainda virou ministro, né? Ainda que é um sinal meio estranho, né? Mas o valor que pegou é simbólico. É simbólico, mas o efeito moral não é. Você entende? Lá na China, não pode aceitar. Não pode aceitar isso. Lá na China, os caras são duros com corrupção. Esse cara não volta pra política nunca mais. Não pode passar pano pra corrupção, mas eu quero saber. Política nunca mais. Só não é valor, é pouco. É verdade o que dessa corrupção é mentira? Porque, tipo assim, eu lembro que quando rolou essa corrupção, tipo, cara, todas as lojas Havan do Brasil eram da filha da Dilma. Não, essa foi a primeira fake news da Carla Zambelli. Todas as lojas. Assim que eu conheci ela. Corrupção da Lava Jato. Todas as lojas Havan da filha da Dilma. Os também. Né? Eu acho que os pedágios também eram. Boi. Você não podia ver uma boiada que ela era do filho do Lula. Ó, a fazenda do Lula. Essa parece que ainda tem até tinha hoje. Tinha vídeo passando boi sem parar, assim, ó. Parece que eles até repetiam o vídeo, assim, sabe? Põe em loop. Põe em loop 20 minutos de gado passando. Sim. E aí você fala, esse gado aqui é tudo do Lula. Tudo filho do Lula. Tudo do filho do Lula. O que dessa corrupção é verdade e o que não é? Ah, agora eu vou ser o julgador aí tu me botou na posição. Ontem foi fumaça, viu? Não, tem. Ou vice-versa, ontem tem fumaça, tem fogo. Mas, ó, essa não sei que tamanho, mas isso aí era uma. Isso era uma mentira. Eu conheci a Carla Zambelli assim, com mentira. Foi ouvir o vídeo da Carla Zambelli e falei, quem é essa mulher? Ela falou assim: essa loja aqui, tá vendo aqui a Havan com a estátua da liberdade? Aí, mas a Havan é Havana, então tem a ver com Cuba. Eu falei, mas eu nem conhecia direito a Havana, não tinha em Manaus. Havan é Havana, mas tem o Estado da Liberdade. Aí eu dei aquela bugada e a mulher falando, essa loja da filha da Dilma. Eu falei, olha que safada essa filha da Dilma. Aí eu meio que olhei assim, eu falei, mano, essa mulher deve saber o que tá falando, né? Aí depois eu fui lá pesquisar, pô, a loja da filha da Dilma. Aí na época já tinha que não era, pô. Eu falei, mano, E essa mulher, quando eu fui ver, ela tinha muito seguidor. Eu falei, mano, e a galera tá acreditando. Tem gente que deve... Não, até hoje não acredita porque o velho da van é famoso, não, né? Acredito, é, ele é o mais famoso, acredita, não, não, não. Não, não, não, não, não, não, não, a van não, pô. Rapaz, não, não, não, não, não, não, não, não, não, se a gente falar, vou te falar, o pedaço que a gente mais vai apanhar do podcast é esse daqui. A hora que a gente fala que a Lava Jato tem influência norte-americana. Não, mas eu acho que tinha todo também. Mundo briga com você, velho. Sim. Todo mundo briga, todo mundo te bate. Não, é... Corrupção pra caralho, Lava Jato foi boa demais, tem que ter outra Lava Jato, tem que não sei o quê. Não, a gente não, já tem explicou, gente falando aí, ó, 200 mil empregos perdeu, ué. É. Perdeu as melhores empresas perdeu, do país perdeu, no ramo de construção, ué. Que competia no mundo inteiro. Exato. Prestava serviço pra vários países, não, a gente mexe ferrou. Na empresa não, velho. A Odebrecht não. Morreu. Em 2020, eu acho que ela mudou de nome lá pra Nova Cor, alguma coisa, uhum. E acabou. Sim. Já era, a gente perdeu competitividade nesse setor. Sim. E concorria com empresas dos caras lá. Então, sim, assim, sim. A gente se fudeu muito nessa, sim. Muito. Eu muito. Duvido se a China ia deixar as empresas dela fechar. Ela manda o cara pra cadeira elétrica, o bicho que roubou. Tô jogando ao extremo, tá? Mas assim, mas a China é muito coisa com corrupção, eles são bem, bem duros. Manda o cara pra cadeira elétrica, e pendura o cara, corta em praça pública, mas a empresa... fechar, ainda mais se for estratégica que tá ganhando mercado, imagina corrupção agora, a BYD foi pego com o pedaço do Partido Comunista Chinês roubando alguma treta, aí tu vai, o Xi Jinping vai falar, vamos fechar aqui a BYD, pô. Ou vai vir um juiz pra tentar lascar a BYD, não, eles vão deixar a empresa funcionando e o Estado funcionando, entendeu? Então, a minha crítica à Lava Jato é essa, né? Mas pela parte da empresa, agora o cara negar que teve corrupção também é doideira, só que no custo, por que eu sou mais crítico no final? Porque o custo-benefício foi ruim. Se no final tivesse falado assim, mano, Lava Jato foi massa. Os bandidos estão tudo presos até hoje. E as empresas estão funcionando. Mano, eu ia ser um lavajatista de carteirinha, pô. Bota mais operação, bota não sei o que, mas nunca é, pô. As empresas se lascam. Os bandidos ficam soltos depois. E o Brasil fica queimado e os americanos, cada vez menos empresa pra competir com eles, entendeu? Então por isso que eu sou mais crítico nesse ponto, mas entendeu? Mas nada disso é por acaso, né? Não, os Estados Unidos influenciam, tipo assim, pô. Influencia. Cara, sei lá, pega o Correios, né? Sim. Os caras querem privatizar o Correio, meu irmão. Primeira coisa, ó. Correio dá prejuízo, Correio dá prejuízo. Tem que estatizar, tem que privatizar, tem que privatizar. Aí você pergunta, quem ganha se a gente privatiza o Correio hoje? Ó, vou dar minha opinião quem clara. Quem ganha? Eu sou contra a privatização dos Correios. Contríssima, eu vou defender meu ponto. Defender meu ponto. Primeiro, lá nos Estados Unidos, às vezes eu compro até no Brasil, de vez em quando eu faço uma compra lá, ou seja, quando eu estou lá ou quando eu estou aqui, tem um negócio que entrega chamado USPS. É uma empresa. Tem a Amazon que entrega? Tem não sei o quê. Tem Mercado Livre? Tem, lá não tem, né? Mas assim, enfim, você entendeu. Mas a USPS é uma empresa estatal. A maioria dos países que eu fui, pelo menos uma empresa estatal de entregas tem. Porque que se até os americanos, que é a cartilha do privatizador teórico, tem uma empresa estatal que não dá lucro, dá déficit, por que eles que inventaram a cartilha que tu crê, do Conselho de Washington, eles que inventaram isso aí, tá? Do neoliberalismo. Ou do liberalismo. Tem gente que fala que o neoliberalismo não existe, né? Ele que inventaram. Por que eles não privatizaram o correio dele? Fala pra mim. Por quê? O que eu sou contra é o seguinte, ó. Daniel, o correio deveria ter um monopólio das entregas? Não. Pra mim está bom como está. Como assim? Não que o correio esteja eficiente, mas assim. Como está bom? Não é um monopólio de entrega, então tem empresa privada. Eu sou a favor de ter empresa privada. Ah, mas o Mercado Livre? Mercado Livre lá em Manaus entrega bem, mano. Rapidinho e tal. Mas usa parceria com o Correio, usa estrutura do Correio. Estrutura do tudo, Correio. Tudo. É. Sou a favor de não ser monopólio do Estado. Entregas de eletrônico, smartphone, objeto. Sou a favor disso. Então não sou socialistão nisso aqui, né? Mas tu tem que ter pelo menos uma empresa estatal, pô. Pelo menos uma. Por quê? Vamos lá. Se eu sou do setor privado, eu, Daniel, por exemplo. Eu quero ter lucro, sou do setor privado. Eu trabalho por lucro. Beleza. E por valores também, enfim e tal. Mas beleza. Se eu sou uma empresa do setor privado, eu moro no estado do Amazonas. Que a gente falou no início do podcast, não tem ferrovia e nem rodovia. Você sabe o único jeito de chegar em Manaus? Dois, só tem dois jeitos. Ou barco ou avião. Carro você não vai lá. Aqui é legal, pô. Tu sai de Araguari, tu vai pra São Paulo, pra Curitiba. Uhum. Pra tudo ligado. Tudo. Lá não, é barco ou avião. Eu já andei muito de barco. E agora eu ando de avião. Os produtos, como é que chega lá, então? É rodovia? É ferrovia? Não. Barco ou avião. E tem um lance que é comunidade no interior também. Tem comunidade que é 7 dias de barco lá de Manaus. 10 dias, 15 dias. O correio entrega lá. Então, peraí, se eu privatizar um negócio, jogar pro bagulho, pra uma empresa privada, quem é que vai entregar no estado do Amazonas se não dá lucro? Acabou. Fala pra mim. Vai ter que buscar em Manaus. Exatamente. Às vezes nem Manaus dá lucro, pô. O estado faz subsídio, ele faz subsídio cruzado. Ou tem um lugar que ele dá mais lucro, tipo São Paulo, ele cobra um pouquinho mais para no Amazonas ele cobrar um preço justo e o cara lá do interior ter acesso a, a entrega, ter acesso a às vezes até um banco, tem caixa econômica, tem banco que é em barco nos lá em Manaus, no Amazonas. Os caras têm um barco e ele tem agência bancária, tem um monte de coisa e tal, enfim, então... E mesmo, então por que, que os Estados Unidos não privatizou, pô? Porque ele sabe que uma empresa privada não vai entregar nos 5.500 municípios, pô. E aí? E aí? Vai ter um impacto econômico isso. Porque não gira economia, não? Fala pra mim que não gira. Os interiores não gira economia. Então, tu tá falando de um déficitzinho do correio desse tamanho. Se tu privatizar, aí a empresa, o cara que pegar o privado vai ganhar mais lucro? Vai, não duvido. Vai aumentar o preço e tal. Vai acabar com um monte de operação, mas tu vai lascar a economia de um monte de operação aqui que vai fechar. Os interiores do Amazonas, então o PIB cai, pô. Na minha opinião, tá? Não sou dono da verdade. Mas o PIB cai. Por isso que os maiores países do mundo têm pelo menos uma empresa estatal de entregas, tá? Então, se a empresa estatal dá lucro ou prejuízo, claro que, Daniel, você é a favor de gestão ruim? Não. Tem que ter gestão boa no correio, gestão profissional. Se der lucro, melhor. Mas se não der lucro também, o pessoal fala, ah, na época do Bolsonaro deu lucro e tal. Deu lucro porque todo mundo ficou em casa, né? Não tinha como comprar na rua. O delivery disparou, puf. E em 2020 e 2021, o Correio deu um lucro. Entregou pra caralho. Entregou, né? Pra cacete. E transportadora fechada e os caras entregando. Isso. Aí vai dar maluco, a demanda aumenta. Eu não sei quanto foi a receita, tá? Mas assim, todo mundo sabe o que aconteceu. Mas 2022 já deu prejuízo no primeiro ano do Bolsonaro. E nos anos do Lula deu prejuízo também. Dá prejuízo agora. Mas Daniel, por que você não é a favor de privatizar? Por causa disso. Porque qual o benefício pro povo, pô? O PIB vai cair, na minha opinião. Porque a economia vai piorar, na minha opinião, entendeu? Então faz igual os Estados Unidos. Tem uma empresa estatal. Tu tá garantido nela. Vamos fazer ela dar lucro, uma gestão melhor, beleza. Trabalhar de gestão aqui, beleza. Mas assim, se ela der déficit, cara, o déficit, se tu dividir por cabeça, tu pegar um déficit de, sei lá, de 10 bi, não sei quantos bi tá de déficit do correio, se tu dividir por 200 milhões de brasileiros, vai dar reais de déficit por brasileiro. O que aquele brasileiro gera na economia é muito mais do que isso, pô. Muito mais do que isso. Você falou que você, enfim, você não tem um viés 100% entregue a um tipo só de política. Você que eu sou desenvolvimentista, isso eu sei. Tá, sim. O que você acha? Porque é o seguinte, eu concordo que algumas funções o Estado tem que gerir e a entrega pode ser uma delas. Né? Ele é o único que realmente vai atender todos os municípios sem pensar em ter lucro com mas isso. Mas não precisa do monopólio para isso. Não precisa. Mas ele é o único que vai fazer isso sem visar lucro. Se exato. Nenhum outro privado exato. Vai fazer, não deu lucro, corta esse pessoal aqui, não vai chegar nada lá. Trem bala da China não dá lucro também, vamos tirar? Exato, é sobre isso. Agora, minha pergunta é outra. Você acha que o Estado, aqui no Brasil, como a gente vem vivendo, ele é eficiente nas propostas dele? Não, ele trabalha bem? Não, em muita coisa não. Eu acabei de dar os exemplos para vocês naquele início, né? Judiciário, sistema judiciário, capitalização de... previdência de militar... alguns gastos com a própria política, a estrutura da política, apesar de que o gasto com político não é tão grande em relação ao PIB assim, né, em relação à arrecadação, mas tem muita coisa que é ineficiente sim. Mas, cara, tem muita coisa que o Estado brasileiro faz bem e, teoricamente, dá déficit. Por exemplo, o Pix dá quanto de lucro pro Estado brasileiro? O Pix não é gratuito? Teoricamente, não. Como é que o Banco Central lucra com o Pix? Fala pra mim. Então, o Pix, ele tem um custo de operação e ele não dá lucro. O Pix provavelmente é deficitário. Aí, meu amigo liberal, Pix deficitário, vamos tirar? O Pix topa tirar? Pô, é deficitário, pô. Não dá lucro. Tá vendo como não dá pra... O cara do setor privado, meus amigos do setor privado, não entendem isso, pô. Não, pô, eu só me movo pelo lucro. Tá bom, a menina lá que descobriu a polilamina, como é que chama? Polilaminina. Polilaminina. Ela está movida pelo lucro, é isso? Não, é um valor dentro dela de ser cientista, é muito grande. Ah, claro, claro, ela quer ganhar dinheiro? Claro que quer, mas assim... Esse 30 anos de estudo, que é do Estado, não é porque ela tá visando lucro. Podia nunca dar em nada o estudo dela, pô. Então, o cara do setor privado, ele não entende, ele só entende a lógica do lucro. O chinês, o cara do setor privado chinês, ele entende a importância do plano quinquenal da China, do Estado. Isso que eu falo pro cara, eu falo, mano, o Pix não dá lucro. Ah, vamos cortar, então? Ah, tá, a cientista lá, da polilaminina, não dá lucro também, vamos cortar, então? Então, as pessoas não se movem só pelo lucro, pô. Só pelo lucro. Se movem por uma série de coisas, então... respondendo a pergunta, tem sim muitas áreas do Estado que são altamente ineficientes. O meu pai fala, que, por exemplo, que não precisa ter vereador, pô. Vereador não faz sentido. Tribunal de Conta do Estado? Não faz sentido, só precisa ter o da União e tal. E meu pai é mais à esquerda, né? Aí ele fala, mas até nisso ele fala que, mano, tem muita coisa no Estado assim que... Cara, o Estado é muito claro, na minha opinião. Sabe por quê? Por que que a Argentina não virou... Ó, a Argentina, ela, antes do Milei agora, ela não tinha subsídio também, no intuito de ajudar a população? Não tinha subsídio também pra galera, de transporte, sim, de energia e tal, não sei o quê? Pô, mas a conta não fechava, o déficit externo é alto, ele tem dívida externa alta, né? Não é dívida interna igual a nossa. Tal. Não tem reservas internacionais. Fala, mano, mas a gente foi lá na China e a gente viu o Estado ajudando, subsidiando. Cara, não tem morador de rua, então o Estado na China, ele ajuda muito o pobre. O peronismo tentou fazer isso na Argentina. Cara, por que que não deu certo como a China? Porque o Estado não pode só investir em bem-estar social e consumo, pô. Ele não pode só investir ajudando o pobre. Aí você fala assim, mano, Daniel, agora tu... Você se fudeu. Vamos lá, vamos lá. Você se fudeu. Vamos lá. Você vai fazer esse corte. Não, calma, presta atenção. Eu falei que o Estado não é pra ajudar pobre, falei que é pra ajudar. Eu falei que ele não pode só fazer isso. O Estado da China é muito claro, pô. Ele eliminou a extrema pobreza. Quando o Lula fala que quer acabar com a fome, eu concordo super com ele. E ele fez progressos com isso, tá? Tal. Ah, transporte barato, grátis, sou a favor. Lá na China não tem SUS, né? Mas eles têm um modelo de coparticipação, que o Estado meio que subsidia tudo. Tu vai fazer uma consulta na China, é baratíssimo. Baratíssimo. Já viu o vídeo da galera na China? Mano, fui no dentista, fiz o tratamento, paguei R$8. Paguei R$50. Então, a galera paga, mas é pouco, porque o Estado tá lá. Quando que o Estado pode... Então, eu sou a favor do Estado ajudar pobre e subsídio e ônibus gratuito e tal. A galera comunista fala isso, né? Pô, tem que ter ônibus de graça. Tem que ter... Então, mano, eu sou super a favor. O lance é que não dá só pra fazer isso, pô. Porque a China também, ela usou do Estado em coisas que vai melhorar o bem da população, mas também ela usou do Estado pra gerar produtos altamente competitivos pra ser vendido no internacional. Vou te dar um exemplo. BYD. 2015. Olha só essa parada. Aí eu vou te dar um exemplo do uso do Estado. Aí deu certo e com isso os pobres se deram bem também, tá? E dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A China tem planos quinquenais. Confere que são planos a cada 5 anos. Estamos no 15º. Em 2015, se estava inaugurando o 13º plano quinquenal, que era de 2015 a 2020, mais ou menos, 19 e 20. E aí de 2020 a 2025 foi o 14º. Em 2015, o Xi Jinping tirou da cartola uma parada. Ele falou assim, ó. Vou fazer um negócio que eu junto dois planos quinquenais. 10 anos, então. Vou fazer um negócio de 10 anos. Que foi um projeto chamado Made in China 2025. Vocês já ouviram falar disso? Não. Tem reunião do Xi Jinping gravada disso. Made in China. E ele fez, usou o Estado pesadamente. Como que ele fez? Ele falou, eles definiram 10 focos principais, tá? Então, a aeroespacial, eles queriam exportar produtos chineses pro mundo, mas não só produtos de baixo valor agregado. Queriam exportar celular, carro e tal, etc. Então, eles fizeram 10 focos. Dois desses focos vocês conhecem muito bem. Um é trem-bala, trilho de alta velocidade, que é para interno, mas tu tendo trem-bala, tu melhora a economia interna também, porque os produtos chegam mais rápido. Trem-bala. E o outro era NEVs, ou NEVs, que são os... Sabe o que é o NIV? O Veículos de Nova Energia. Daniel, o que é Veículos de Nova Energia? Qual é a velha? Então, a velha é combustível fóssil. É gasolina, petróleo. Veículo de Nova Energia é o teu carro, o meu e o teu. Elétrico. Carro elétrico e híbrido. Né? Ônibus também. Eles falaram, mano, vamos fazer isso. Olha as estatísticas. Quando o Lula saiu ali do mandato, em 2010, né, a China não tinha nem um quilômetro de trem-bala, basicamente. Em 2014, já tinham começado. Em 2014, que foi antes do Made in China. O Made in China 2025, que era o objetivo, foi feito em 2015, um plano de 10 anos. Um ano antes, a China tinha já 15 mil quilômetros de trem-bala. 15 mil. Fica ligado nesses números, né? E ela não exportava carro elétrico. Muito pouco. Vocês sabem, né? O BYD chegou ontem, sim, parece, né? Pois é. Olha o que aconteceu. A China, ela fez uma mistura de... ela usou o Estado de três maneiras. A primeira, impostos e subsídios, né? Isenção de impostos e subsídios. Segundo, com o plano nacional, então os empresários tinham que estar alinhados com o plano nacional, que foi o Made in China 2025. E terceiro, o lance da cenoura e do... Já viu a metáfora da cenoura e do chicote? Que você dá uma cenoura pra estimular. Não, pega, come uma cenoura aqui, seja um cavalo ou um bicho. Aí tu vem com o chicote depois e bate. Então tu tem que dar um incentivo e também cobrar, que é o que o Brasil não faz. Né? Olha o que a China fez e a BYD... Tu vai ver de onde veio a BYD. Aí os caras fizeram isso com as empresas. Então, mano, o governo incentivou o carro elétrico, deu subsídio. Abre empresa de carro elétrico, mano. Abre. Fez cidade piloto. Tianjin, ó, cidade piloto. Uhum. Os caras lançaram em 2015 o plano Made in China, 2025. Em 2017, Tianjin já tava com toda a frota de ônibus elétrica. Mano, faz quase 10 anos. Caralho. 2018, os táxis, tudo elétrico já. Então, mano, em dois aninhos já, pô. Já tinha uma cidade com tudo elétrico, uhum, e tal. Mano, começou a vir empresa. 3 anos depois do que inaugurou o plano, que foi em 2015, olha só. 3 anos depois, a China tinha 400 empresas de carro elétrico. Mano, quatro. Lembra 3 aí, empresas de carro elétrico? O cara tem dificuldade, né? A China tinha 400. É sustentável, Daniel? Obviamente que não. Vários fecharam. Mas ela não tá preocupada com a bolha. Ela tá preocupada com o que vem depois da bolha. A riqueza, uhum, real. Né? O mercado, às vezes, quando cria bolha. Beleza, mas sempre tem uma riqueza real. Eu já participei de mercado que teve bolha também, mas eu tô preocupado com riqueza real. Olha só, 400 empresas de carro elétrico, né? Quando foi em 2025, vamos falar agora 10 anos que passaram? 10 anos que passaram, dos 10 focos deles, eles cumpriram 86% das metas estabelecidas. 86%. Trem bala, os caras saíram de zero alguns anos antes para 45 mil quilômetros de trem bala, trilho de alta velocidade. Daniel, isso é muito ou pouco? A Terra, o planeta, a circunferência da Terra, para você dar a volta nele, são 40 mil. Eles fizeram 45 mil. Dá pra tu, de trem bala, de alta velocidade, silencioso, uhum, igual a gente foi. Dá para tu dar a volta inteira no planeta Terra e ainda sobra 5 mil quilômetros, dá para tu atravessar um Brasil inteiro. Maior malha ferroviária de trem de alta velocidade. Dentro de uma estação deles ali que é gigante. 70% dos trilhos de alta velocidade da Terra. Eles vão bater 50 mil agora. Sabe quanto os Estados Unidos tem de trem bala? Virtualmente zero. É menos de 1.000 quilômetros. Flórida até Miami. É, ali. 700 quilômetros. De Miami até Orlando. Virtualmente zero. Esse trem balinha aí, lá da Disney, lá, filho, já era. Então, cara, aí... É, trem bala dá lucro? Não, pô. A déficit. Sabe a operação contábil do trem bala? A China tem 98 grandes empresas estatais e 4... O Big Four, né? 4 grandes bancos estatais. O Bank of China, que é o mais famoso. Ele faz operações internacionais ali e tal, mas atua localmente também. O CCB. Lá em Hangzhou, quando a gente ficou... Eu não sei se vocês viram, embaixo tinha uma sede do CCB. Que é o Construction, China Construction Bank. Que é um banco estatal que ajuda na construção. Aí eles têm um terceiro que é um banco de agricultura e um quarto que é um banco industrial. Olha a operação do trem bala. Meus amigos liberais aí vão ficar endemoniados agora. Né? Operação do trem bala. O CCB, que é o China Construction Bank, e o CBC, né, que é o Industrial Commercial Bank of China, o Banco Industrial e o Banco de Construção, geraram crédito, geraram moeda, basicamente, né? Uhum. Porque tem uma discussão na economia longa se a criação de moeda ela é exógena ou endógena. Tipo assim, ela é o Banco Central que cria moeda, o pessoal mais libertário fala assim, não, o Banco Central liga a impressora de dinheiro, imprime e gera inflação. E tem uma outra teoria que fala que os bancos criam moeda, né? Hoje já é um pouco mais pacificado de que os bancos têm a capacidade de gerar moeda, de gerar crédito na economia, né? Então, os bancos, esses dois estatais, geraram crédito, geraram moeda, passaram esse dinheiro para uma empresa privada, Daniel, para estimular? Não, para uma empresa estatal, a China Railway Group, que é o empresa estatal da China de trem bala. Então, eles geraram dinheiro, passaram dinheiro para uma outra empresa estatal e construíram 45 mil quilômetros de trem bala. Então, eles geraram um troço e ficaram gerando entre eles, pô. Tipo um road trip. Isso aí, manual de liberal de economia no mundo, não tem nenhum. O Elias vive falando isso. Não é, essa operação contábil aí, ela, na cabeça do liberal, ela não faz sentido, pô. Não faz sentido. Mas assim, os Estados Unidos, o setor privado não faz isso, em canto nenhum da Terra. Os Estados Unidos não tem trem bala nessa quantidade. Aí você fala, ah, Daniel, trem bala é legal. Mano, ajuda demais a economia. Pô, os produtos... É claro que tem transporte de cargas, as pessoas chegam mais rápido nos outros locais e elas fazem mais negócios. Os produtos, dependendo do tipo de vagão que tu tem, se ele for também de transporte de mercadoria, chegam mais rápido também, tu melhora muito a economia. Então ele é deficitário, mas no macro a China ganha muito. E lá em 2015, os caras fizeram essa parada. Então, criaram 400 empresas de carro elétrico, aí já reduziu para 130. Por quê? Porque é aquele lance do chicote que o Estado tem que fazer, que o Estado brasileiro não faz. Ah, vou fazer campeão nacional, a Dilma. Pô, mas tu só deu a cenoura, não deu a chicotada na galera? O que, que é a chicotada? O Estado, pô, vou te ajudar. Eu vou te dar isenção, vou te dar subsídio. Vou fazer compra governamental de ti. Que é pra tu ganhar o mundo, exportar e a gente ter uma empresa boa aqui. Mas tu tem que requerer contrapartida da empresa. Entendi. Vamos lá, contrapartidas que o Estado chinês pediu. Primeiro, contrapartida tecnológica. Cara, tu vai fazer uma bateria aí, um carro bateria? Mas, mano, ele não pode explodir não, pô. Senão eu não vou vender esse troço pro mundo inteiro. Ele tem que andar pelo menos essas centenas de quilômetros. Porque, beleza, eu te dou lá um trilhão de yuans lá, sendo extrapolando, né? Pra tu fazer um carro elétrico, aí tu, beleza, tu faz um carro elétrico que anda um quilômetro, pô. E a bateria explode. Beleza, tu fez um carro elétrico, mas... Então, Estado, contrapartida tecnológica. Segundo, contrapartida de produção local. Tu não faz um carro elétrico do nada, pô. Então, mano, tudo tu vai comprar da China. Ah, mas a China não produz, a gente não tem a inteligência. O Estado chinês ou o setor privado vai lá no outro país, pega um cara que manja disso, vai trazer pra cá. Vai trazer a tecnologia, a gente vai aprender, ou tem gente que fala que é roubar, né? Roubar a tecnologia, a gente traz pra cá, desmonta, a gente faz tudo. Mas tudo tu faz aqui dentro. Produção local, até dos acessórios pequenos. Terceiro, contrapartida. A gente vai tirar o subsídio. Tô te dando incentivo agora a subsídio, nego. Mas cada ano eu vou diminuir. Uhum. Ou seja, tu vai ter que viver com as próprias pernas. Tu não é um empresáriozão? Que não sei o quê, da meritocracia e tal. Então beleza, eu quero que tu seja um empresáriozão mesmo. Um bichão mesmo, de bilhão. Só que a gente vai tirar o subsídio com o tempo. Com isso, bombou de empresa. Buf. Quando vem o chicote, né? Eu quero essa contrapartida, meta de exportação. Eu não sei exatamente a meta de exportação que eles tinham. Então, as empresas foram fechando. Peneirando. Hoje tem 130 empresas. Aí, que não é muito. Não é sustentável também. A executiva da BYD, agora, pesquisa no Google, acabou de falar, cara, se continuar assim, porque muita concorrência, o preço pressiona para baixo, né? Então fica muito barato o carro elétrico. Se continuar assim, vão fechar 100 empresas de carro elétrico. Então, na visão dela, vão sobrar 30. Pergunto, tu acha que o Xi Jinping lá em 2015, quando lançou esse bagulho, tu acha que ele pensava assim, pô, mas vai ter só 30 marcas de carro elétrico? Que pouco, é muito pouco isso. Mano, se ele soubesse, mano, se eu tiver uma empresa de carro elétrico que domina o mundo, já tá massa. A dona da BYD tá falando, a executiva da BYD tá falando que vai ficar 30. Ainda é marca pra caramba, mano. Se ficar 5, marca gigantesca, o Estado chinês já fez um negócio da China, né? Já fez um negócio maravilhoso, velho. E a BYD acabou de passar a Tesla. Eu vi. Tem um vídeo do Elon Musk que ele fala assim, os caras perguntam lá 10, 15 anos atrás pra ele, você viu o carro da BYD? Ele ri, né? Procura aí no YouTube depois. Elon Musk tirando graça com a BYD. Sarro com a BYD. Você viu o carro do Elon Musk? Ele, da BYD? Sei o quê. Aí fala, aí a repórter, mas você não vai comentar? Não, o carro deles não é bom, não. É ruim, tá? Um carro ruim. Agora, e o Elon Musk saiu da Tesla agora, né? Não foca mais na Tesla pra focar só no Optimus agora ali, que é o carro-chefe, né? Mas esse vídeo é engraçado, Dudu. Inclusive vai sair um vídeo da BYD, talvez amanhã no meu canal, ou esses dias. E aí, agora a BYD vendeu 2,2 milhões de carros, né? A parte de elétricos, e a Tesla vendeu 1,6 milhões. Já passou. O market share da BYD, que é o quanto da BYD tem no mercado brasileiro, até um ano e pouco atrás, era 4% do mercado já era BYD. Aí vinha um cara em podcast, um cara famoso de carro, que falava assim, não, mas a BYD não vai crescer, porque o Brasil não tem infraestrutura de elétrico. O brasileiro gosta de carro 1.0. A BYD vai ter que fazer um carrinho menor, 1.0, a gasolina, que é ruim, que é duro, pra ela poder ganhar mercado. A BYD agora, primeiro ela cresceu, ela chegou a nono, oitavo lugar, no market share, de empresas que mais vendem no Brasil. Fiat, Honda e tal, é um ranking, né? E agora, esse ano ela saiu pra 9.7%. Ou seja, quase 10% dos carros já são BYD. Sendo que dos elétricos é 70%, mano, no Brasil. Aí tu fala, mano, eu vou dizer que esse troço não funciona? Tipo assim, foi a livre mão invisível do mercado que fez eu ter um BYD lá na minha garagem. Foi a livre mão, foi um empreendedor lá na garagem, a historinha do livro, né? Empreendedor na garagem, tinha um belo sonho. Ele era pobre e aí ele começou a abrir uma empresa de carros. O Estado era o vilão, atrapalhava ele, mas ele conquistou e venceu e virou um bilionário. Pelo livre mercado. Foi o livre mercado? Foi nada. Foi uma junção de empreendedor privado com o Estado alinhado. E o BYD tá lá em casa, entendeu? Cara, o Elon Musk deve ser mordido com a China, né, velho? Demais. Ele deve ter uma raiva da China. Porra, é, BYD passou não, o Tesla. Não, mas os os robôs agora da que a China tá fazendo, também superior. Pra lutar, caráter, pra lutar, poder, vai bater e também. Agora a China tá lançando internet de graça no mundo inteiro. Não, você esqueceu um ponto importantíssimo. Ah. A China deu ré no foguete, pô. É, também. Ah, deu. Então, mas o Elon Musk já faz isso melhor. Ainda. Ele tem, mas a China também enfoca ele. Não, mas ele faz a parada da internet também é sensacional, né? Isso é foda. Pô, internet de graça no mundo inteiro, de qualidade. Boa. Que o negócio vai rodar não sei quantos gigas aí de download. A China. 100 gigas de download. Falando no plano quinquenal que ela tem, né? Agora é o 15º. Outro objetivo já. Mas o objetivo dela agora, já com essa nova internet, já é o 6G. Você viu essa parada aí? Você vai baixar um filme de alta resolução em um segundo. Não, imagina, só pra galera entender o tempo que vai ser. Imagina a revolução. O Estado tá lá. Imagina a revolução que vai causar no mundo isso daí, velho. Internet de acesso, assim, total, assim. Os caras nem tão preocupados em vender plano, coisa do tipo. Esse que é o dado, e vai dar 10, vai dar 10. É dado de todo mundo aí. E certeza que vai ser deficitário, certeza que vai ser deficitário, porque é de graça pro mundo inteiro, e eles não vão tirar, porque, é deficitário, tem que tirar, eles vão ter dado da galera, vão ter ganhando dinheiro de outra maneira, a economia cresce. Isso é importante, Por isso que eu falei, voltando à origem, que eu falei que o Estado não pode ajudar só o pobre, ele tem que ajudar o pobre, fazer passagem grátis, essa coisa toda que a gente sonha e tal, que a China tem, eliminar a pobreza. Mas por que ela consegue? Porque ela faz uso do Estado do outro lado também, pô. Ela gera produtos de altíssima competitividade, entendeu? Ela gera um carro elétrico, ela gera um celular, ela gera... Então, o Estado ajudou o setor privado a gerar isso. Porque tu fazendo isso, tu aumenta a renda per capita do país, pô. Entendeu? Tu aumenta a riqueza geral do país. Eu aumentando a riqueza geral, tu consegue distribuir melhor com a galera. Olha só, o Brasil tem 32% de carga tributária sobre o PIB. A Noruega, que é um país que eu gosto muito, que é capitalista, inclusive... ela tem 40 e poucos por cento. Sim, eu vi. Paga mais imposto na Noruega que no Brasil. Se eu for simplesmente só olhar essa lógica, eu vou falar o seguinte: então vamos aumentar o imposto do Brasil que vai melhorar. Não necessariamente. A Noruega, ela tem uma renda per capita muito maior que a do brasileiro. Uma produção de PIB per capita, né? Muito maior. Do Brasil é $10.280. Na Noruega, em torno de $70,000 a $80,000 por pessoa. Então, mano, se tu tem uma economia aqui, a nossa gera $10.000 por pessoa. E tu taxa 30%. E a outra tem $70.000 por pessoa. E tu taxa em 40. Mano, se tu aumentar a nossa pra 40, não vai mudar muita coisa, porque o macro que a gente gera é pouco, pô. A gente gera é pouco. Né? Mas a Noruega pode fazer isso, pode até aumentar os impostos e a qualidade de vida é extremamente alta. A gente tem que fazer uma trip pra Noruega, que eu não conheço. Só eu conheço de estudar. É um dos países que eu não conheço. Lá não é frio, não, né? É frio. Nossa, eu sou top. Me lasquei no frio lá na China, enfim. Deixa nem minha mulher ouvir isso aí. Mas assim... Agora a gente tá preparado. Não, estamos preparados. Mas eu botei 30 mil roupas lá e deu certo. Mas cara, a Noruega, ela... Vocês sabem por que a Noruega ficou rica? O que vem na cabeça de vocês? A Noruega não foi o petróleo lá? Não, foi, não foi? É a primeira... É, e o que ela tem lá é o que ela faz, teoricamente... Alimenta todo mundo, eu falo assim, subsidia, todo mundo vive bem lá por cara, isso. Cara, qualidade de vida é altíssima na Noruega. O pessoal fala que é um país socialista, né? Mas assim, no meu ranking lá, ela é um capitalismo de Estado. Mas quem é o meu ranking, né? Quem é o meu ranking? Tá. Mas assim, a Noruega não ficou rica com petróleo. O petróleo foi importante, mas ó. O petróleo os caras descobriram lá no ano 62, sei lá, no campo de Ekofisk, lembra até o nome? O campo de Ekofisk 62. Aí eles ficavam furando lá petróleo, poço, e não achavam. Aí fala, mano, tem petróleo aqui. Fica furando poço. 60 e pouco eles acharam petróleo no campo de Ekofisk. Aí a Noruega já abriu uma estatal. A Statoil. Ela tem ações na bolsa, inclusive. Hoje mudou de nome pra Equinor. Né? É, Equinor e tal, enfim. É, mas você acha ela na bolsa norueguesa pra comprar. Só que antes do petróleo, pô, a Noruega ela já tinha uma renda per capita melhor do que a França e melhor do que o Reino Unido. Ela tava ali no mesmo nível um pouquinho acima. Aí você fala, mano, antes do petróleo... Então, o que é que gerava lá? Era da farmácia? Não. Primeira coisa, a Noruega é muito abençoada, porque ela tá num lugar, é todo litoral, e ela tem um troço chamado fiordes, que é um relevo, que é tipo umas montanhas, assim. Tu vem, tem uma montanha aqui, aí tem outra. E jorra água, pô. Mas a riqueza da Noruega vem de antes, não vem? Vem. Ah, os caras colonizou também. É... Não, mas a Noruega não é super colonizadora, não. Não, não é super, mas colonizou, né? Não, mas não é. Pegar a Groenlândia ali, pegar não, mas algumas não, ilhas não, não ali. Não, a Noruega não colonizou a Groenlândia, não. É a Dinamarca, na época né? dos vikings ali? Não, aí já não sei. Teve uma parada de colonização não. ali, velho. Esses... A riqueza vem desde a época do Império Dinamarquês, velho. Mas olha só. Quais foram os principais... A Noruega é hoje o quê? Um estado de bem-estar social forte por quê? O motivo principal. O passadão, não sei. Mas enfim. Cara, nos anos 1900, ele usava a força da água para fazer hidrelétrica. Então foi um dos primeiros lugares do mundo que eles conseguiam fazer energia através de hidrelétrica. E esses bagulhos... A Noruega, pô, ela tem uns canais dentro dela, tipo de rio, de mar e tal, que ela atravessa o país inteiro. Então, tu pode fazer comércio, tu pode trazer produto do mundo inteiro, ou levar produto do mundo inteiro, e ele pode sair de dentro da Noruega, porque tem algum canal que leva lá. Gente, o carro é novo, tá? O carro não existia em 1900. Mas barco existia, pô. E tu tem um país... Imagina tu ter um país, o Brasil, tu só pode chegar de barco aqui no litoral fora, né? Mas assim, imagina tu poder andar o Brasil inteiro por rio, pô. Tu poder chegar em qualquer lugar. E o rio conecta tudo, assim. No Brasil, até que é razoável a conexão, né? Mas na Noruega, tudo conectava ali pertinho e tal... Água caindo, tu faz energia, mano. Aí tu impulsiona a indústria, né? Então eles geram um monte. Em 60 eles descobriram o petróleo. Já montaram a estatal. Eles são bem estatistas lá, né? É uma prova de que dá pra ter capitalismo e você ainda ter um uso do Estado forte, né? De 60 a 80, o PIB da a riqueza da Noruega, ela continua basicamente a mesma da França e da Inglaterra, pô. Então, pô, 20 anos tu descobriu o petróleo, começou a explorar. E a tua riqueza não aumentou tanto? Onde que veio a grande sacada da Noruega que ela disparou em relação ao país da Europa? Sabe quando aconteceu? 1990. O petróleo começou a dar dinheiro, aí começou a dar mais dinheiro. Aí eles falaram o seguinte, cara, tem um negócio chamado doença holandesa. Ou maldição dos recursos naturais. Que é, a Venezuela passou por isso. Que, tu dependendo de uma commodity, e aí o preço flutua, se o preço cai, tu se ferra, né? O preço do petróleo na Venezuela, se tiver abaixo de 70 dólares o barril, ela já começa a se Venezuela ferrar. Venezuela rodou, né? Por conta disso. É, e aí tu bota todo mundo pra trabalhar naquele setor e desindustrializa o resto. Sabe o que a Noruega fez? Ela falou, a gente não vai ter doença holandesa, velho. A gente vai fazer... Ó o mercado financeiro, ó. A gente vai fazer um fundo de investimento, mano. Um fundo estatal. Sabe qual é o maior fundo do mercado financeiro do mundo? É o Fundo Soberano da Noruega. Caraca, moleque. O maior player do mercado financeiro do mundo é a Noruega com seu fundo estatal, pô. Por isso que o cara fala, ah, é uma contradição você ser do mercado, Daniel, e eu e o Estado. Eu falo, tá bom, fala pra Noruega que é uma contradição, porque ela tem o maior fundo do planeta e é estatal, pô. 70% investe em ações e 30% investe em renda fixa, que é título dos países, né? Renda fixa. Aí, sabe o que você gosta dos caras? Hã? Gosto. Por isso que você gosta. Os caras usam o Estado e o mercado juntos. Investidor, junto, investidor. É, exatamente. Eu não tenho preconceito, rentista. Não, rentista não. Eles não são rentistas também, não. 70% é ações. Igual o meu, a maioria é ações, né? Então ganha mais com investir em empresas. Sim, sim. O que que eles fizeram, mano? Eles compraram ações de empresas do mundo inteiro. Olha o que aconteceu. Eles têm mais de 10 mil empresas na carteira, mano. 10 mil. A Apple, eles são donos da Apple, pô. Da Amazon, tudo. Eles têm lá uma porcentagem pequena de ações. Cara, eles têm 2 trilhões de dólares nesse fundo. Mano, o PIB do Brasil, eles têm um fundo lá, véio, separado. Aí, final do ano, o fundo faz o quê? Paga dividendo. E o juro e tal. E eles vivem dos juros e do dividendo. E não vive nem só disso, pô, porque tem uma lei lá que limita tu pegar 3% no máximo do que gerar de faturamento e tal, de dividendo. Então, nem isso. Eu tô consciente nisso, porque tem que reinvestir, pô. Tá. Então, eles pegam 3%, botam num bem-estar social lá, que dá mais ou menos 25% do orçamento da Noruega, né? E aí, mano, e o negócio tá lá, mano, um fundo gigantesco e tal, gera dividendo, gera renda fixa e tal. Ou seja, eles não dependem de uma commodity. Eles estão em todos os setores. Eles estão em energia, eles investem na China, eles investem nos Estados Unidos, eles investem no mundo, entendeu? Então, eles não ficaram longe da doença holandesa. Na Noruega, um amigo meu, Cauê, é PhD lá, né? Formou comigo. E ele fez doutorado e fez PhD e morou na Noruega. O filho dele nasceu na Noruega. O filho ou a filha nasceu na Noruega. Olha isso aqui. Ele foram pro hospital. Aí o Cauê foi no hospital pra ter o filho. Hospital de primeira. Parece hotel, pô. Primeiríssima. Falou, mano, hospital incrível. Cara, ele teve o filho. Quando saiu do filho, quando saiu do hospital, falou assim: cara, onde é que eu pago? Como assim pagar, senhor? Tô tudo pago. Tudo pago. Mas ele é estrangeiro, mano. Você não paga, não, pô. Ele trabalhava lá, né? Não, cara, você não paga. E o Estado ainda deu uma... Eu não lembro a quantia exata, mas em torno de 8 mil euros porque ele teve um filho lá. Aí, primeira para despesa com fraldas. E mais um enxoval prontinho. É, enxoval prontinho. É, os caras dão um enxoval, bicho. Aí fala isso pro liberal, pô. Ah, isso aí é socialismo, isso aí é esquerdismo e tal. Fala pra vai lá na Noruega, então. Aí tu fala, isso aqui é o caos mesmo. Tá todo mundo morando na rua e tal. Não tem, pô. Todo mundo vive bem. Noruega é um país que a gente precisa conhecer. O meu amigo falou, o Cauê, ele falou que a dificuldade é o seguinte, que lá tudo é tão bom, que às vezes a galera não quer nem tanto empreender, pô. Fala, mano, já tá, a gente já tá top aqui. Eu já ouvi falar sobre isso, que lá não tem mesmo. É. A galera não tem ambição, pô. É bem acomodado. Eu já ouvi falar que eles ganham uma grana também com a indústria farmacêutica. Não ganha, pô. Que tem algumas patentes. Não, eles têm. Que dá grana pra caralho. Por isso que eu achei que o começo dele... Eu sabia do petróleo... Mas a Dinamarca tem também muito. Eu sabia que o Nordisk. Eu sabia que o... Ozempic ali do pessoal. O petróleo tinha feito uma grande diferença. O fundo soberano. E do fundo eu não me lembrava, mas das patentes de alguns medicamentos, que eu achei que até tinham surgido antes do petróleo, talvez. Tá aí uma prova que o setor privado pode investir em... Pode inovar, sim. Apesar da maioria das invenções vindas do setor estatal, internet, GPS e tal, mas o Monjaro, quem inventou? E o Ozempic, foi o setor privado. A vacina da Covid que a gente tomou aqui, a Pfizer, uma empresa privada. Então, algumas empresas privadas conseguem sim fazer tecnologias que a humanidade absorve. Assim, eu concordo com você. É que essa custa cara. Quando é o Estado, você vai conseguir ela de todo jeito. O setor privado... Só pra quem tiver. O setor privado, ele investe, mas ele não investe pra ter um não resultado. Para ter então, um não resultado, é só o Estado. Exatamente. Né? Por exemplo, você consegue manter uma pesquisadora igual a doutora Tatiana, 25 anos pesquisando um negócio ali e tendo resposta negativa, mas mesmo essa resposta do não resultado é importante para ela porque vai favorecer outras pesquisas. Sim. O único que está disposto a fazer isso é o Estado. O único é Estado. O setor privado é só, ó, quanto que eu preciso pôr, que dia que eu vou pegar, quanto que eu vou pegar e qual é a possibilidade de eu pegar. Exato. Né? Ah, a vacina do Covid. O setor privado pôs grana? Pôs. Mas porque já tinham estudos já com vacina de RNA sendo feita. Sim. Que se não... Exato. Ah, vai ter que pôr grana aqui e pode ser que não tenha resultado nenhum. Sim. Ah, não vou pôr. Os caras só colocou porque sabia que ia acontecer e ia acontecer logo. Não, tem total razão. Investimentos que mudaram a história da humanidade, tem o Estado em algum lugar, mano. Não tem como, assim. O que eu tô falando é que não é impossível, pô, o setor privado inovar, entendeu? Assim, vou fazer alguma coisa e tal, tipo, montar alguma coisa. É possível, eu não sou dessa também que... Pra mim, o Estado tá 80% das inovações, lá, se tu puxar, vai ter o Estado. Mas existem, sim, inovações, porque o setor privado mesmo inventa, entendeu? Você viu esse filme novo aí do Wagner Moura, o Agente Secreto? Pô, não vi, ó. Não vi. Pô, tem que ver, né? Não vou dar spoiler. Aqui, não. Mas tem uma parada dessa relacionada, assim, sabe? Sim, sim. Os caras chegam pros pesquisadores da universidade e já chega em 1977, o cara já chega falando pros professores da universidade, pô, tu tem que tomar um banho de indústria e tal. Não sério? Sei o quê. Caraca. E os caras, assim, com centenas de pesquisa, uma mais foda que a outra, pesquisa na Universidade de Recife, Federal de Recife, e os caras vão lá e sabotam todas as pesquisas pra roubar tudo e levar pro setor privado. Ah. As melhores o cara levou pro setor privado. Eu digo o Nicolelis, né? / Elon Musk. Exatamente, né? O Nicolelis é craque, né? Veja Nicolelis, né? / Elon Musk, né? Nas tecnologias. Tá, entendi. Pô, vamos ler alguns superchats? Jogar uma que galera que tu aí. Acha? Bora. O Brasil, o lance do futuro... A gente lê, mas se eu tenho uma opinião de uma coisa que o Brasil ainda pode ficar rico, é o lance das terras raras, mas a gente pode fazer um podcast só sobre isso também. Porque cara, eu já falei isso. Eu fiz um estudo sobre isso também, de terras raras, e tem muita coisa que a gente tem que olhar. Que estudo você fez? Tipo assim, a terra... É porque é a hora do superchat, né? Mas não, mas eu não quero me alongar. Falar, pode falar. Mas assim, o... Tá ligado naquela metáfora do cavalo que... o cavalo não passa selado duas vezes. Não tem uma história assim. Isso. É. O cavalo de... Me foge o nome. O cavalo não passa selado duas vezes e tal. Isso. No caso do Brasil, o cavalo Terras Raras meio que passou, que é a China, né? Isso é um negócio de oportunidade perdida, tá, gente? Oportunidade não cai no mesmo lugar duas vezes, o raio e tal. No caso do Brasil, o cavalo meio que passou, só que a crina dele, a crina, aquele pelo do cavalo, que é longo, a crina dele é enorme, é como se fosse a Rapunzel. Então ainda dá tempo de tu olhar e puxar o cavalo, pô, de tu pegar ele. Porque é o seguinte, pô, o lance das Terras Raras, né? Vocês já trouxeram alguém aqui que falou de Terras Raras? Especialista mesmo? Porque eu sou uma orelha, né? Mas assim... Não, é assim, não, só o Aldo Rebelo falou, a quantidade que tem. O Boulos também falou que a gente não estava vendendo ainda. Tem que cobrar os políticos, porque o político, o político que não falar de Terras Raras, mano, esse bicho tá... Não vai, serve que... pra representar o país. Mano, aí esse bicho tá morando em nada. É falar, o que não quiser brigar por isso, né? Tem que brigar fortemente. Mano, Terra Rara é o seguinte, tem 5 etapas, ou 4 basicamente, né? A quinta é o produto final, né? Mas tem 4 grandes etapas de tu ficar rico com Terras Raras. A primeira etapa é tu ter a reserva. Então é um negócio meio que Deus que te deu a reserva, ou então foi o, sei lá, a evolução, ou sei lá o que, que você crê. O Brasil tem 100 vezes mais do que tá estimado aí, né? É, mas os números oficiais. É, então, a gente primeiro, o maior, né? Ter as reservas. Vamos falar de ter as reservas? Quem tem? Primeiro do mundo, China. 44 milhões de toneladas. O Brasil tem mais. Não, o Brasil tem... Não. Brasil tem mais. Você vai falar que vamos trabalhar com o quantificado. Eu ouvi falar que o Brasil tem mais de 400. É. Mas vamos trabalhar com o oficial. Tem pronto. Vamos trabalhar com o oficial. China, 44 milhões, tá? Só dados oficiais. Brasil, 21 milhões de toneladas, tá? Toneladas métricas. Estados Unidos, 2. Então, os Estados Unidos tem 10 vezes menos que a gente. 10 vezes menos que a gente. E eles têm, sei lá, 20 vezes menos que a China. A China tem 44 milhões. Os Estados Unidos tem 2. Não, 1. Ter a reserva é importante. Só que tu só ter a reserva não é garantia de que tu vai ficar rico, né? Até porque tem aquela história, né? É. Se tu exportar commodity de qualquer jeito, talvez tu não fique rico. Mas, ó, segundo passo é tu minerar a parada, porque ela tá lá na rocha lá, né? Uhum. Então, mineração é o quê? Escavadeira, trator, broca. Serviço de mineração, né? Tu vai lá na parada, tu tira a rocha, né? Uma rocha pequena, uma argila. Mineração o Brasil consegue fazer, né? Não é um mistério. A Vale faz isso bem, não? Vale faz bem, com minério de ferro, né? É, então, primeiro, ter as reservas. Segundo, minerar. Com a escavadeira lá. Terceiro, processamento inicial. O que é isso? Porque tu pega um pedaço de argila, né? Ou uma rocha, alguma coisa assim. Tu tem que ir diminuindo isso até lá no final virar um óxido de neodímio. Porque terras raras, eles são... São 17 elementos, né? Tá ligado a tabela periódica lá que você aprendeu na escola? Lá embaixo tem os lantanídeos, que é uma família lá de 15 elementos. Terras raras são 17, né? Tem os minerais críticos. O que são os minerais críticos, né? Só pra eu conceituar pra galera. Todo país tem os minerais críticos, que são os minerais importantes, né? Na verdade, são os estratégicos pro país. Então, lítio, nióbio, cobre, esses elementos que eles são de alta demanda global. Eles são os elementos críticos, né? Então, cobre o pessoal usa no frio e tal, lítio, usando os fios, né, fios de cobre, lítio usa na bateria. De minerais críticos, tem um setor de minerais críticos que chama terras raras, que não é lítio, cobre e nióbio, não é, terras raras. Essas terras raras são 17 elementos. Desses 17, 15 são lantanídeos e um é ítrio e o outro é escândio, né? Esses lantanídeos aqui, inclusive é tão raro de tu conseguir isso que o nome, né, por exemplo, lantânio, vem de escondido. É do grego, escondido. Aí tem lá o disprósio, que é difícil de conseguir. Então, até o nome é difícil, né? Desses aqui, tu tá lá na rocha lá embaixo. Tu fala, mano, eu tenho uma reserva. Dois, eu tenho lá os elementos, às vezes os 17. Minerei. Três, eu vou processar. Aí quando tu processa, aí tu vai botar, vai fazer flotação, tu vai moer. Tu bota lá numa caldeira lá. Todo o processo de separação. Só que isso, o Brasil domina esse terceiro processo. Só que, quando esse terceiro processo do primeiro processamento, o produto dele que é gerado é tipo uma farinha, tipo uma maisena, assim. Mais ou menos nessa pegada. Nessa farinha, pô, lá dentro tem os 17 elementos, não tá separado. Então, eles chamam isso de MREC, que é Minerals Rare. É tipo um carbonato lá, carboneto de minerais raros. É um pó concentrado, um pó de farinha, assim, concentrado. Só que os 17, ou os 15, ou sei lá quantos estiver lá dentro, eles estão no, naquela farinha. Porque aí vem o quarto processo, que é depois desse processamento, o quarto processo é o refino. O refino é tu pega aquela farinha, Aí tu vai botar química pesada, filho. Aí vai botar ácido, vai botar... Mano, vai botar tudo. Pensa uma química pesada. Inclusive... É um alquimista mesmo fazer um negócio. É uma parada mágica. Sinistro. Inclusive, a cada um quilo de... O produto final desse quarto refino é o óxido isolado, né? Aí, vamos supor que tu tem uma farinha com 17 elementos, né? No quarto, tu tem lá o óxido de neodímio, que é uma das 17 terras raras. Tu tem o óxido de praseodímio. O neodímio é que faz a bateria, superima, né? Superima, uhum. Carro elétrico, é o neodímio, né? Tu tem esse final que é só o ouro do ouro do ouro. É, meu irmão, a refinada pura, a purinha. Não é uma farinha que tá tudo junto. Esses quatro. Aí daqui do óxido de neodímio, tu vai, manda pra indústria, que é o quinto, pra fazer a bateria, pra fazer um carro elétrico, pra fazer a arma. Não existe exército dos Estados Unidos sem terras raras. Nada disso. Agora, o Brasil domina alguma dessas coisas. Só que qual que é o lance? O Brasil vem até a etapa 3. Ele faz o pó concentrado. Sabe quem faz o refino? A China. A China. 90% do refino mundial a China que faz. Então, toda a tecnologia que a gente tem moderna depende de terras raras. 90% a China refinou. 90%. Aí, o Brasil... Eu já tô me alongando, né? Mas assim... O Brasil, ele vem até a etapa 3. Olha uma ideia de valor agregado. Se tu exportar uma rocha... Ninguém exporta rocha, né? Tu exportar uma rocha de terras raras, a tonelada é $50. Se tu exportar uma rocha de pó concentrado, que é a etapa 3 que o Brasil faz, sei lá, dá... Uma rocha não, já a farinha, né? Vai dar $10 mil. Uns falam que é 5, 7, 10 mil dólares. A tonelada. Isso, a tonelada. Se tu refinar, a tonelada passa para $70 mil até $90 mil. Então, a gente tem que dominar essa etapa 4 aqui, ó. E o Estado brasileiro tem que entrar aqui e o setor privado também. Porque senão vai ficar tudo com a China, tá? Eu tenho até umas opiniões sobre isso. E a China começou... Ah, por que a China refina só agora? O Deng Xiaoping que começou com essa noia de terra rara. Ele olhou pro mundo inteiro e falou assim... O mundo inteiro tem petróleo. O Ocidente, né? Estados Unidos e Europa. O Ocidente tem petróleo. A gente tem terras raras. Enquanto a galera tava cheio de bebendo petróleo, feliz com petróleo, ele falou, mano, eu vou investir em terras raras, porque isso vai ser importante no futuro. Aí tu fala assim, Daniel, mas então nenhuma empresa privada no mundo viu o potencial das terras raras, e só o Estado chinês ficou lá investindo e tal. Teve empresas que viram o potencial das terras raras, começaram a investir para refinar, né, que é o grande lance, é a etapa 4. Só que o que o Estado chinês fez? Aí a gente tem que falar coisa ruim também, né? O que o Estado chinês fez? Sabe a maracutaia, o lance que eles fizeram? Maracutaia não, né? Jogo de Estado, né? Jogo de gente grande. Primeiro, o Estado chinês... Sabe o que é dumping? Dumping é quando você tem uma empresa que domina um mercado, conceituando pra galera. Tem uma empresa, vocês têm uma loja de brinquedo, né? Imagina que vocês têm a maior loja de brinquedo aí do Brasil, pô. Aí vem uma nova concorrente. Você joga o preço lá embaixo, quebra ela e compra tudo. A nova concorrente tá crescendo e tá... Ah, eu tô conseguindo aqui competir, olha... Aí tu fala assim, mano, eu já tô bilionário mesmo? Robertinho tá lá em Dubai, lá, tu tá lá na praia. Eu vou baixar o preço do meu produto, do meu brinquedo, vou deixar ele dando déficit ainda. Vou vender abaixo do preço de custo, ou no preço de custo. Essa empresa que tá nascendo não consegue competir, pô, pegar abaixo do preço de custo. Então tu baixa o preço e a empresa morre. Porque mesmo que o cara que comprava brinquedo daqui, ele vai comprar da grandona. O Estado chinês fez dumping contra a empresa privada, pô. Então a empresa privada nascendo... Aí o Deng Xiaoping olhou lá e falou assim, não, os outros também, né? Os outros presidentes falaram, não, baixa esse preço aí no mercado aí das terras raras e tal, do refino, de tudo. Baixaram o preço, as outras empresas iam nascendo, não conseguia competir, iam morrendo. Então o Estado nem fez essa vigarice não, né? Mercado, né? Você não é a favor da concorrência? Tá aí, um exemplo de concorrência. Dump existe no mercado privado muito. Outra coisa que o Estado chinês fez que é meio feio. Essa quarta etapa do refino, ela gera lixo atômico. Isso é muito, muito, muito... É um processo de poluição ambiental pesado. Eles ignoraram todas as boas práticas de leis ambientais e coisa. E a cada um quilo de terra, de óxido de neodímio, por exemplo, que tu gera, que é o fino do fino, a cada um quilo, tu gera 2 quilos de lixo atômico. Caralho. É o dobro, pô. Aí os caras na China, não, deixa gerar lixo. Todos. Não, tá crescendo far dumping. Hoje eles estão melhores. Hoje a China pensa em transição energética. Apesar de 60% ainda ser carvão, pensa em transição energética, tem mais direitos trabalhistas e tal. Hoje eles estão melhores, né? Mas no passado rolou essa onda e por isso que eles estão tão à frente na terra rara. E o Trump tá maluco, pô. E o Brasil tem algumas coisas que ele pode adotar aí, mas... Ó, vou te falar, eu escutei de um político foda. Político foda. candidato a presidente que o Brasil tem mais de 400 milhões de toneladas. Sério? Foi o Aldo? Ah, tá. O Brasil tem mais de 400 milhões não de toneladas. Não sei. Ao vivo sei, mas é o que a gente sabe é que esse valor, esse número que você traz, de 21, achei que era 26, mas 21, que isso é só uma primeira análise e é só assim, eu sei que aqui tem, mas e o mínimo, esse aqui é o mínimo. Sim. Entendeu? Sim. Nenhum é 100%. Não, pode ser. Catalogado. Mas... não está 100% catalogado. E o que tem catalogado é uma estimativa abaixo, que é aquela sensação assim, ó. O mínimo é aqui, a gente pode fazer um investimento porque... Não, também acho. Tem mas é porque eu trabalho com números oficiais, né? Mas não, eu sim, também é acho certo, que tem. É certo, eu é também certo. Acho que tem muito mais. Mas só com esses 21 milhões, meu irmão, dá pra fazer muita coisa, mano. Não, meu irmão. Só que temos que estar no refino aqui. E vamos jogar o povo na conversa? Vamos lá, bota, vamos lá. O pessoal tá esperando aqui pra ler os superchats. E a nossa galera não perdoa, viu? Os caras mandam superchat empunhalando. É, e antes de ler eles, agradecer o parceiro dessa casa aqui também, que é a Guruja Concursos. Se você não conhece a Guruja, acessem agora, tá o link na descrição, o QR Code tá na tela também, tá? Você vai se deparar com os melhores professores do Brasil, traçando planos de estudo para você ocupar áreas importantíssimas dentro do Estado. Controladoria, Receita Federal, Receita Estadual, Auditoria. Quem estuda na Guruja passa mesmo e você tem uma chance de mudar de vida. Porque são cargos que pagam excelentes salários e você ainda pode contribuir muito pro nosso país. Guruja Concursos, conheçam. Já os caras são foda. Boa, quer falar do cupom de desconto aí, não? Qual cupom de desconto, Albertinho? Tem cupom de desconto, velho? Pô, eu quero! Alfocô? Tem desconto da Alfocô? Pô, quem quiser ficar elegante igual o Robertinho, então, aproveitem esse cupom de desconto do Três Irmãos. O cupom, o código é Três Irmãos. E você vai conseguir comprar umas malhas aí, acho que 4 camisetas top pra caramba por R$199. Tem as bermudas também. Então, assim, produto de qualidade com preço incrível. Alfocô agora tem um algodão Pima. Caraca, você tem que experimentar essa roupa, viu, cabeleira? Eu sei que uma camiseta dessa por 50 conto, Albertinho, é que muito barato. 50, você compra muito mais. É cupom de desconto dos três irmãos, você vai pagar menos que R$50 uma camiseta. Não, lá. Vamos ver. Vai lá. Vamos ver se o Albertinho tá falando a verdade. Vai lá, tem ofertas todos os dias. Sim. Xandão pra golpista mandou aqui também. Noruega fez exatamente o que Chaves fez na Venezuela. Qual foi a diferença? Chaves não aceitou ser capaz dos Estados Unidos. O K tomou a reserva interna dos venezuelanos e os Estados Unidos meteu sanções. Venezuela nunca mais conseguiu vender petróleo pelo valor de mercado. Tava recuperando, né? Tava recuperando agora aí, antes concordo de capturar. Só concordo só com metade do que ele falou. É? É, porque as sanções atrapalham muito mesmo a Venezuela. Mas o Chaves não fez um fundo soberano da Venezuela. O Chaves concentrou a energia... Ele sofreu doença holandesa. É, ele sofreu doença holandesa. E também o petróleo da Venezuela é o maior estoque do mundo, né? Só que é meio que pegadinha esse número. Porque o segundo é da Arábia Saudita. Só que o da Arábia Saudita é onshore, é na terra, e tu tirando o canudinho. É leve o petróleo, facinho, mano. Mano, eles exploram a $5 o barril. $5 o barril. O barril venezuelano, o petróleo é grosso, filho. É grosso, parece um asfalto. O preço... Ah, mas a PDVSA tava prontinha. Eu ali, sei, né? Não, os eu sei. Mas é de toda a tecnologia. Não, mas não é por, mas não é por, não é porque a PDVSA é ruim. Eu acho até que é uma empresa que... é boa e tal. Mas assim, o preço de custo é $40 o barril, pô. O pré-sal era caro no começo também. O pré-sal é offshore, né? No mar, né? Só que a Petrobras é tão eficiente. Os caras são muito fã da Petrobras. A Petrobras é tão eficiente que ela tá conseguindo explorar $6 o barril. Então a Saudi Aramco, que é a estatal da Arábia Saudita, explora $4-5 o barril. Petróleo leve, fininho. Mano, é maravilha a Arábia Saudita. Na terra, tá ali, tu só puxa, pô. E já vem leve, bonito, dá pra botar no carro. O pré-sal aqui é $6 o barril e a Venezuela tem muito estoque, mas é $40 o barril. É difícil. Nossa, de coisar. Cara, então, se o preço do barril do petróleo Brent, né? Agora deve estar $67, $70. Pra ficar break-even, a Venezuela, pra se pagar, não pode ser $40, porque tem toda a operação. Tem outras coisas. Então, sei lá, de $70 pra baixo o preço do barril do petróleo, a Venezuela já se lasca. Agora, se for de 100 pra cima, a Venezuela já fica legal. Eu fui na Venezuela na época do Chaves, era um bom país, assim. O Chaves... Até hoje ele tem um... algumas da galera tem uma certa defensores boa memória. Eu não tenho, eu não gosto do Maduro, por exemplo, eu não gosto do Maduro, mas o Chaves até que eu tenho assim uma ainda uma boa memória do Chaves, eu não sei se é porque eu fui lá na época, né, mas o Chaves não foi fundo soberano da Venezuela e teve um pouco de doença holandesa ali, então sanções atrapalham pra caramba. Americano não é fluxo e cheiro, não. Mas ele não fez o que a Noruega fez, não, entendeu? O Xandão mandou aqui também. Socialismo é igual quando o capitalismo está sendo superado. Comunismo é igual quando o capitalismo finalmente foi superado. Como fazer o sistema capitalismo aceitar ser superado? Só com uma revolução. Não foi uma pergunta, né? Concordo com você. Tu é a favor da revolução comunista? Eu sou a favor da revolução. Acho que só com a revolução dá certo. E tu, Roberto? Na China teve que ter revolução. Vietnã teve que ter revolução. Eu sou a favor. A Noruega não teve revolução, hein? Ela não precisou, porque ela colonizou vários lugares ali antes. Mas onde foi? Deixa eu até pesquisar da colonização da Noruega. Os vikings tocaram terror ali. Deixa eu ver aqui. Porque eu não sei essa informação, mas vamos lá. Noruega colonizou muito? Claro que país esse capitalista, país europeu, muitos são colonizou, não, muitos países são ricos, isso aí é a verdade, tá falando, muitos países não são ricos hoje porque colonizaram. O pessoal lá em Moçambique, isso, sim, lá, nos outros lugares, não fala ninguém português. Ninguém discute isso. Ninguém discute. Não sei, não. Então, o pessoal fala português lá em Moçambique, ou sei lá onde, porque foi Duolingo? Não, porque foi colonizado, né? O Xandão comentou aqui também, capitalismo, riqueza produzida pelo trabalhador. Eu sou contra a revolução. Então tu é a favor de uma revolução comunista? Sou a favor da revolução. E tu é contra uma revolução? Eu sou a favor da revolução. Tu é a favor de reformas? Porra, sempre, pra mim tem. Reformista. Eu falo é isso. Não dá mais pra você usar uma coisa no mundo de hoje que foi usada em 1900. Você é reformista, Roberto? Você tem que organizar o que você tem hoje. Dá pra você fazer bem feito. Sim. Sem você... Pô, a vida de alguém em jogo. Isso aí pra mim é inadmissível. Ah, Robertinho, como é que... Me explica aí, como é que tá aí a tua visão. Tu tem... Como é que tá a tua caixa econômica interna? Ou não é bom falar? Tá bom. Depois. Ele é de acordo com o convidado, entendeu? É, de acordo com o convidado. De acordo com o convidado, aí ele é liberal demais. Entendi. Às vezes ele é conservador. Se ele for pra China, ele é quase um comunista. Verdade. Eu sou a favor de boas ideias. Eu acho que dá pra aproveitar muito de quase todo mundo. Aí, bom, gostei. Só vai. Não fica enquadrando demais, não, porque... Não, dá tilt. Mas você viu, cabeleiro, que ele quer só enquadrar. Sim. Tu acha, Rodrigão, tu acha que as empresas, a tua visão das grandes empresas, assim, do Brasil, elas tinham que ser todas estatais? Sim, sim. Até as Avan da Vida, até essas coisas? Tudo, na minha opinião, estatizava JBS. Tudo. Toda empresa que fatura mais de 10 bi ou 1 bi... Setor estratégico... JBS já é estatal, o dinheiro era nosso, beleza, porra. Mas a Avan fatura pra caramba, mas vai estatizar a Avan? Acho que a Avan Boticário tem que ser estatizada também, velho. A Boticário, tá, é Natura, vai estatizar? Tem que ter uma célula do governo ali do lado. Mas aí não é estatal. Dependendo da empresa, não, mas... O Estado tem que estar muito presente ali dentro. Ali, mas isso setor, já é. O Estado consegue fiscalizar tudo hoje. Consegue. Consegue. Não, quase rotina. Eu falo, olha a caixinha. Tudo pra Estado, ele é uma. Ou é o cinza. Ou é o preto. O Estado tá ali do lado da cinza. O não. Lucro lógico da banda tá sendo tudo aplicado no Brasil. Lógico que não tá. Tem nada em tanto offshore, é que direto tem uma isenção imposto que é. Sabe? Saber sabe. Só não faz o serviço bem feito. O Estado é omisso aqui. O Estado tá tão presente. O Estado aqui é omisso. Tá bom, e não é por acaso, é pelos líderes, tá? Porque a isenção não vem do meio do caminho, não. Surge lá de cima. Não, o Estado aqui é porque faz. Você acha que o líder dá uma isenção de graça, assim? Tipo, ó. Gostei de você, você tá bonitão hoje, eu vou te dar uma isenção fiscal. Não sei, você acha já, que é o capital lá, não, já vi sair lá do Supremo, eu não posso falar. Você sabe. Sei que acontece. Desonesto. Não, eu tô falando que acontece. Desonesto é você falando que não, verdade, não é não. Os caras põem grana lá e compram isenção fiscal, porra. Você sabe que é isso que rola. Os caras põem grana lá dentro e falam assim, prova? Eu quero benefício. Eu sou igual o show, eu falo só com fatos. Só com dados, né? Só com dados. Ou é fato ou não é. Isso aí pra mim é fake news. O Xandão comentou aqui, capitalismo, riqueza produzida pelo trabalhador. Vai pro bolso do parasita bilionário. Socialismo, riqueza produzida, volta como trem-bala, moradia, educação, segurança, comida fresca. E sem agrotóxico. Matei bilionário lá na China. Eu não tô nem falando que não é disfuncional nem nada, mas assim, tem ainda, né? Então, enfim. Vinícius Poço Batista, parabéns, Daniel. O Vini da viagem, mano. Vini, um abraço, Vini. Parceiraço, valeu, Vini. Me mandou R$27,90 aí, valeu, que irmão. Isso, valeu. Que isso. Vamos socializar esse. Não, parabéns, Daniel. Uma verdade, aula no melhor podcast do Brasil. Porra. Forte abraço, meus irmãos. Tamo junto. Aí o Vini é suspeito, que ele é meu amigo, né? Então, elogiar ele. Trazer ele aqui também, pô. Esse cara, hein, Vini, mano. É gente boa, mano. Diferenciado. Não, também. Traz um dia ele pra bater um... Eu não sei se ele curte, né? Negócio de câmera e tal, que ele é maná dele, mas assim, o Vini é... Ajudou geral ali. Não, pô, viagem, o Vini é parceiro. Cara da tecnologia. Parceiro, né? Fabiano Stecone, que também é da agência de viagem, tá aqui. Ah, Fabi, top. Falou, boa noite, que trio. É membro aqui também no Três Irmãos, então obrigado. Beijão, Fabi. O Logan McLaren também é membro do Três Irmãos. Já mencionamos o Ciro. Valeria a pena analisar as propostas do Jones Manuel, que são mais avançadas e mais realistas que as do Ciro em termos de desenvolvimento industrial. Como Lei Candir não tem indústria. Sim, é a Lei Candir. Com Lei Candir não tem indústria. Cara, não, vale a pena analisar as propostas a do lei Jones. A Lei Candir é a lei da exportação, né? É. Que você pode... Mas vale a pena... Cara, vale a pena analisar a proposta de qualquer candidato, né? O Jones, claro. O Jones ele ia ser candidato a presidente, né? Só era que, aí. Pô, não tem nem partido e tal. Isso aí o pessoal da MBL foi bem, os caras conseguiram se reunir pra fazer partido, né? Mas aí me parece que ele desistiu agora e vai ser candidato a deputado federal. Isso. E aí ele fez uma filiação democrática, né? Se o pessoal aprovar, né? Pessoal, não, né? Só que, bom, eu não sei se eu posso ser polêmico aqui... Seja. Então, não, eu ia perguntar pra vocês esse negócio. O Boulos veio aqui, né? Uhum. O Boulos é do PSOL. Será que ele... Nossa, mano, não sei se eu posso falar isso. Mas, assim, será que o Boulos quer que o Jones entre no PSOL? Eu fico achando, assim, meio estranho, sabe? Eu arrependi de não ter perguntado isso pro Boulos. Ah, não, cara. Perguntou, não. Eu não assisti a entrevista dele, só vi que ele veio aqui. Eu espero conversar com ele novamente e aí, da próxima, eu vou perguntar. Porque... Mas eu arrependi de não ter perguntado. A gente precisa conversar com ele novamente. Uhum. Queria que o Robertinho tivesse perguntado também. O Jones é um cara que eu acredito que tem propostas. É, Jones raciocina. E, de novo, você já tinha falado isso aqui antes. É muito importante que existam propostas. Sim, sabe? O Jones tem, é claro, ele é então, claro nisso. É. Aí você vai lá, você vai avaliar se dá certo para você ou não, mas sem proposta, você não tem avaliação nenhuma que você possa fazer do candidato. Ah, eu acho ele bonito, ah, eu acho que ele fala bem, o candidato político não é sobre isso. É, mas o Jones tem conteúdo. Tá aí, eu tô elogiando um comunista aqui, ó. O Jones é comunista, né? Eu não sou, mas o Jones tem proposta, é claro. Ele defende as ideias dele bem e tal. Algumas eu até concordo e tal, sobre industrialização e tal. Então, ele é um cara que tá fazendo o debate, entendeu? O Jones tá fazendo debate, entendeu? Que tem que ser feito. Uhum. Ele não tá tentando lacrar com pauta de costume ou com não sei o quê e tal. Então, isso é um ponto positivo, na minha opinião, entendeu? Cara, e assim, debate qualificado, né, velho? Porque o cara estuda mesmo. Eu não debato contra o Jones nunca. Entende, cara. Entende mesmo, assim, ó. Entende. Eu já troquei ideia com ele, assim, nos bastidores, cara. Você fala o nome de um país e ele começa a falar a parada daquele país, assim, e aqui... Pô, debateu Minas Gerais com um deputado aqui de Minas, aqui, porra. Não, é, o Jones, ele é... É, foda, é diferenciado. Foda. O Marcos Mangini, mesa redonda agora, Humberto Matos Cobori e Daniel Uchoa. Que eu vou... Eita porra, hein? Dá pra fazer, cabeleira. Essa fica forte, essa mesa, dá hein? Dá pra fazer. Mano, eu vou ficar só calado lá aprendendo. Bora. Eu sou muito fã do Cobori, né? Eu acompanho o Humberto também. Cobori é mas, foda. Mas o Cobori é investidor também. Eu fui aluno do curso dele. Tá? O Cobori eu gosto mais dele. Gosta. Gente boa, bacana. E eu nem é porque eu ia pro saco de milionário, não, hein? Não. Mano, eu sou fã de carteirinha do Cobori, mano. O Humberto eu acompanho também alguns vídeos dele. Eu gosto debatendo economia, né? Mas, mano, o que eu vou fazer no meio desses bichos? Só ouvir, pô. Eu vou ficar bem assim, ó. Não é, é isso. Se eu puder agregar alguma coisa, tudo bem, você mas assim... Você vai conseguir, eu consigo? O Cobori é um dos melhores marxistas que eu conheço, assim, né? Eu acho que o Cobori não é marxista, eu não sei se ele é marxista. Ele fala que ele é humanista. É, ele não se intitula, né? Pô, ele é investidor, mercado financeiro, mas tem a visão humanista. Ele falou o nome de vários economistas, qual que era o melhor, Marx? Ele chama Marx de economista? O Cobori? É. Ah, não sabia não, mas pra mim o Cobori não é comunista nem nada, ele é um humanista, entendeu? Tem uma conversa dele com o Breno Altman no Opera Mundi. Sim. E aí o Breno faz um bate-bola com ele e começa a perguntar assim, ó. Vou falar nome de vários economistas, você vai falando qual que é o melhor, né? Sim. Aí o Breno vai falando. Aí a hora que chega no Karl Marx, ele fica até o fim. E aí, no final, o Breno fala assim, e aí? Ele falou assim, cara, nunca foi tão atual igual é hoje. Assim. É, não, as críticas que o Max faz é... Não é pra pegar atual e tal. Só que a galera fala também que o Max tinha uma proposta clara para uma proposta econômica clara. Não é bem assim, ele fazia muitas críticas, né, ao modelo capitalista e tal. Mas assim, eu não sou marxista, né, e também não sou um grande conhecedor, então não posso falar tanto disso. Ó, Danilo Dias, parabéns pelo podcast altíssimo nível, torcendo para nossos políticos evoluírem a esse ponto. Juntar o melhor dos dois mundos, Estado e privado. Aí, ó, já tá convertendo. Oh, que bom. Aí você agrada todo mundo. Não, se um dia eu, pô, me reunir com, voltando lá no Cobori e no Humberto, ia ser legal. Vamos Mas fazer, pô. Se um dia eu reunir com meu próprio amigo do grupo, que eu nunca reuni presencialmente, o Tami e o Fred, e o William, cara, eu já ficaria feliz. Ó, feliz, os ali os caras é crânio, pode, mano. Pode marcar, você vai? Ah, pode, pô, vou, pô. Bora vou. Fazer. Mano, o Fred é... Vamos fazer aqui. O Fred, pô, já veio aqui, os meninos, tudo já vieram aqui, né? Tu vê que ali a régua é alta, fi. É. Os caras não são... É. Entendeu? Os trabalhistas, eles são... Bater 600 mil inscritos, a gente vai fazer. Já tinha que ter batido, hein? Top. A gente foi partir. Ninguém cai nesse golpe mais não, velho. Não, mas se inscreve aí no canal. Se inscreve no canal. Se bater 600 mil, a gente vai fazer. Hã? É verdade. Vocês não, mas tem que escrever. Se inscreve aí, pô. Vocês sabem quem é o Raul Senna? Sei o demais. Investidor Sardinha, sei ele tava lá com o Tami hoje, pô. E o Raul é liberal, né? Aí fala, poxa, mas tu não é liberal. Cara, eu admiro muito o Raul. A Luísa Barça é uma liberal que eu admiro. Então, não tem esse negócio de preconceito. Cara, o Raul, vocês têm que trazer aqui. O Raul é o youtuber mais visto de economia e finanças. Mais que o Primo Rico, mais que todo mundo, de sério? Vídeo longo. Raul é um cara com a mentalidade boa e tal. Então, eu gosto muito do Raul. Ele tava lá no Tami hoje. Cara, ele foi no Tami. O Tami não tem toda essa condição financeira, né? O Raul nega vários podcasts, então... É, acho que se eles... Se um dia ele vier aqui, vai ser muito legal. Massa. Xandão mandou mais 10 reais aqui. Obrigado, meu Xandão. Participou bastante do episódio hoje. Foi essencial aqui no Superchat. Só Cinderela acredita que o governo tem mais poder que o sistema. Basta eleger Madre Teresa que os planos de saúde vão permitir que o SUS fique melhor que eles. Acorda, Robertinho. te deu uma fritada aí, Robertinho. Não, quando fala bobagem, nem dou moral. Agradecer Acéfalo. Também, Robertinho, os novos membros aqui do canal, Rafaela Lima e Maria Aparecida Nunes. Pô, são duas mulheres. Dois membros aqui no canal. Que legal. Pô, valeu demais, hein? Tamo junto. Valeu duas demais. Duas membradas. É, eu falo membra, mas essa membra não existe, Rodrigo. Não fala membra. É duas não, membradas. É feio. O show. Obrigado, irmão. Tamo junto. Show. Foda. Quem quiser te acompanhar aí, tem um Investland, como que é? Quem quiser me acompanhar, tem um canal no YouTube chamado Investland, né? A gente trata de economia, a gente trata também de investimentos, né? Com essa visão aí, tentando aliar aí o mercado ao Estado e tal, que é diferente dos outros canais do nicho, né? Eles são muito liberais, neoliberais, tem pavor ao Estado. Eu sou sendo pro setor privado com muito orgulho, mas, bom, a gente traz essa visão um pouco mais pragmática aí no nosso canal. E tem minhas redes sociais também, DanielShow07, você pode me acompanhar lá, da minha trajetória de venda direta, Network Market também. É, meu Instagram até tem mais gente, mas no YouTube eu tenho focado mais em economia e investimentos. Cara, vai ser uma honra ter você lá e é isso. Se eu souber, eu digo que sei. Se eu não souber, eu digo que não sei. E vamos aprendendo juntos. E, cara, eu estou muito feliz de estar aqui. Era um sonho. A minha esposa sabe. Eu comecei lá meu canal e eu falei, um dia eu irei nos Três Irmãos Podcast. Aí, falou, sério, amor? Eu falei, sério. Vai demorar uns anos e tal. Eu tô com 11 meses de canal. Demorou menos de um ano. Mas assim... Eu falei do 1 milhão também. É, não, o Robert Chan, ele fica falando que eu vou bater 1 milhão, que eu vou... Vai bater. Não, amém. Eu tenho 20 mil inscritos, tá, gente? Mas assim, no Investland lá, né? Meu Instagram até que ele é mais conhecido. Mas assim, eu não sabia que ia ser tão rápido. E cara, eu tô muito feliz. Foi bom? Pô, foi maravilhoso. Foi cara, tá com vocês assim? É incrível assim, mano. É. Vocês são seres humanos assim, pô. O trabalho que vocês fazem aqui é muito bom. E vocês são seres humanos bons também, pô. Vocês são pessoas boas. Valeu. Eu vi isso na China. Mano, na China, pô, eles podiam ser o centro das atenções. Porque todo mundo conhecia eles do podcast. E eles eram o centro da servidão, pô. Eles queriam servir todo mundo e preocupado e aquela coisa toda. E eu falei, cara, esses caras são bons seres humanos. Vocês trazem pessoas aqui de todos os lados. Eu acho esse debate muito, muito legal mesmo. Traz gente da direita, da esquerda, né? Vocês deram oportunidade pra pessoas pequenas como eu, né? Que assim, nesse meio e tal... Então, assim, meu irmão, Deus abençoe a vida de você. Bicho. Você vai na próxima da China? Vou. Tem que levar minha mulher agora, né? Que a minha mulher... Ou não fui e tal. Vou levar minha mulher. Na próxima a gente vai levar o Jones Manuel. Legal. Tá, vou ficar lá só ouvindo aqui. Essa eu fiquei só ouvindo Farinazzo. Farinazzo falava, Farinazzo eu aprendi aqui, ó. Cultura, hein? É. Vamos tentar levar o Gustavo Machado também. Pra ver se rola uma treta. O Gustavo Machado fala que a China é capitalismo. É. O Jones já fechou. O Jones já fechou? Ó, tô dentro. Agora convenceu o Machado e aí a viagem começa... ser divulgada. Mano, eu posso ir de novo? Posso, né? Claro, pô. Claro, é um prazer, mano. Uai, é uma honra, lá, né? É uma honra, pô. Fecha as vagas aí. Não vai ser no frio. Essa a gente já... Tudo que não foi exatamente como a gente queria, dessa a gente vai conseguir fazer melhor. Essa vai ser Quero passar mais tempo em Xangai, cara. Dá pra fazer, hein? O Xangai é incrível, né? Vai rolar. Aqueles prédios lá, tu sabe que era a vila de pescador, né? Sim. 40 anos atrás. Sim. Eu vi a foto, velho. Que loucura. 40 anos atrás, mano. É isso, né, Robertinho? É isso, falou da aula. Comentem aí o que vocês acharam aí do episódio. Não esquece, mais uma vez, dá o like, se inscreve no canal. E quarta-feira tem o vídeo da BID. Isso, você vai soltar um, né? O nosso vai ser complementando o seu. Então, quem vê o do show já vê o nosso, que é o complemento. Quem vê o nosso, vê o do show também. E se você tá aí, segue a gente também no Spotify. Quando você for sair para viajar, para andar de carro, enfim, baixa lá no seu playlist, Podcast Três Irmãos. Segue a gente no Spotify. Valeu. Valeu, flui.